tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Melhor do mundo! Gente, eu tenho que pedir desculpas publicamente a Natalia Grace, né, e sua atriz, intérprete, e toda a produção dessa série, porque a série deu a volta pro bem, né? A série era, tipo, ruim, a que dava a volta, e agora é uma série boa. Eu fiquei chocado, passado, e eu tô muito entretido, muito ansioso pro final de Natália. Será que você já quer realmente falar bem assim? Não, amigo, o final pode ser uma merda, mas esses episódios, esses dois que eu vi aí, foram muito bons. Empolgantes. Mas você pode ver, né? É que foi bom os episódios pela visão da Natália, né? Sim. Porque aí, até o episódio quando ele volta pra visão dos Barnett, esse último agora dessa semana, aí fica ruim de novo, né? É, eu não achei, não, achei bom. Achou ruim, não. Porque eu achei que deixou claro que eles são os grandes canalhas, né? Exato. Natália só se envolvendo com gente do bem, né? Só gente tranquila. E também temos ele, Márcio Zanão. Gente, queria ir pra Rancho Canyon e brincar de roleta russa com três velho. Que isso, cara? Gente! Gente, mas aqueles velho dessa série, assim, não vou queimar a pauta falando que achei ruim, mas assim, o conteúdo corporal dessa série 50 mais é absolutamente... Não, e é os homens com os peitos peludos, né, tirando o Josh Duhamel, né, só os homens dos peitos peludos. Nossa, maravilhoso, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que quem depila tinha que ser preso. Meu Deus. Daquele jeito. Concordo. Eu adorei essa pronúncia francesa, né, que já não deu Ranson Canyon. É, menino, é o que eu sei. É o quê? Ranson Canyon? Acho que é Canyon, né? Que é de Grand Canyon. É Canyon. É Canyon. Tá. É o Canyon Randômico. Mas assim, não te julgo, porque os nomes dos personagens são tudo escroto, né? O outro se chama... Stanton. Stanton. É Stanton. O vilão é outro negócio bizarro. Ai, que maravilhoso. O menino morto chama o quê? Ah, já era isso. Efraim. Quê? Efraim. Efraim, foda. Desculpa, e a gente chama Efraim. Nossa Mendezinha, né, menina? Tá dodóizinha, tá resfriadinha, a gargantinha prejudicada. Então, hoje não teremos, né, esse toque gostoso de nossa Amanda aqui no podcast. Bichinha, foi de Peter. Como é o nome dele? Que Peter? Peter Krause. Peter Krause. Ah, tá. E, então, já desejamos aqui melhoras pra nossa Mandy, né? E semana que vem ela estará de volta conosco. Pegou infecção, né, do bombeiro, mas... Pegou um atestado só pra não comentar essa pauta. Que absurdo. Vou pegar semana que vem. Ó, pronto. Já basta o Leonardo que vai pegar uma pra viajar. Vou pegar as duas. Pegar a licença temporária. Gente, licença maternidade do nada. Eu vou... reborn dela. Vou mandar só um áudio pra você com o Kelly Clark. Ai, gente. Eduardo Sasser. Aliás, hoje é aniversário de Kelly Clarkson, hoje que estamos gravando. Parabéns, né? Kelly, aceita meus ingressos, Kelly, mulher, pra eu poder programar minhas coisas. Aniversário de Kelly hoje, dia 24 de abril. Ah, de parabéns. Fazendo 43 anos, beijo, linda demais, gente, linda. Vou pedir pro Leonardo trazer minha caneca lá da loja da NBC, que eu esqueci de... 43 anos que Kelly Clarkson tem? 43. E tá melhor que todos nós? Aham. Filha da puta. Ainda não fica doente. Deve ter saúde, né? Nós é. E o quê? É, porque dinheiro ela não tem mais pra dar pro ex-marido. Eu vou pedir pra Leonardo trazer a caneca pra mim, lá da, do programa da, da NBC, do Leonardo. Esqueci de pedir a Cati, quando a Cati foi. Pediu você agora. Trazer a caneca do programa da Kelly Clarkson, que tem lá vendendo. Tá bom. É isso, né? Menino, começando aqui nosso bloco de notícias e amenidades, né? Esse grande hit aí, sucesso demais. Com uma notícia que eu não sei se interessa alguém, né? Mas às vezes sempre tem alguém que se interessa, Marcelo provavelmente, né? Que estão querendo fazer um revival aí de Royal Pains, né? Esse grande hit aí da NBC. Estão querendo trazer aí de volta, né? Todo mundo pedindo, né? Uhum. Essa série que estreou em 2009, né, menino? Que loucura. Amigo, eu vi a Royal Pain. Eu imaginei que visse. Que eu acho que eu lembro de você ter comentado no Glorioso Seriadores Anônimos. É, mas eu não vi toda, não. Fiz uma temporada. Né? Eu gostava muito do moço, né? Do Mark Forresting. De Good Morning, isso. Miami. E tinha o Willa Fitzgerald também, né? Nessa série. Sim. Né? E Pablo Constanzo. Sim. Pablo e a mãe do Superman também. Laura Benante. Superman Ellen? Ah, Laura Benante. É, também. Grande hit, isso aí. O Royal Pain teve 8 temporadas, né, menino? E aí agora estão querendo fazer esse revival. Falar em revival, menino, consegui adquirir aí na Apple Store todas as temporadas de Will and Grace. Achei um hit, gente. Olha aí. Adquiri, agora posso rever. Sabe o que que 2025, sumiu? Hein, galera? O quê? As notícias do revival de Until Now, né? Acho que elas existiram. Cara, daqui a pouco, quando a gente pensar, ela estreia, menino. É, quando elas fizeram as fases, né? Quando a gente pensa assim, plau, já veio aí, já estreou. Né? Porque na Netflix é assim. Um dia eles estão filmando, outro já acabou. Tirando Stranger Things. Não começaram nem a filmar. Tirando Stranger Things, né? Que essa não. Realmente nunca vem. Fica só aí, ó. Só vem cada hora um delay que vem falar, nossa, é tipo um filme, vocês vão amar, 2 horas de episódio, toda hora prometendo. Isso aí vão chorar muito. É. Vai ser as coisas mais óbvias do mundo e aí a gente vai fingir. Falou que gostou da última temporada. Não, menino, eu falo isso toda temporada. Chega a temporada, eu adoro a temporada. Chega toda. E fala maravilhosa. Eu nunca critiquei. Por isso que eu gosto de falar. É uma constância, né? Meninos, e a nova série aí de Juju Plec, né? Mentirosos. Ganhou a data de estreia, né? No Prime Video, né? Dia 18 de junho. Teremos aí essa nova série, Mentirosos. Não tem ninguém famoso no elenco. Aí, mentira, tem gente famosa sim, tem Caroline. Caroline tá no elenco. Olha, tá? Aí. Menino, eu vi um vídeo do influenciador que eu sigo, o Thiago Valente. Que ele falou, ele tava muito feliz, porque ele falou: vão adaptar o livro com maior plot twist, a maior plot. Já vista, né? Eu amo. E aí eu tô, ao mesmo tempo, num misto de muita curiosidade de saber que plot twist é esse e de não querer saber pra ler o livro, né? Já falaram pra mim que o livro é bem ruim. Qual foi? Então, Mentirosos? Mentirosos. Que eu achei que era tipo pirulitas, né? Pelo título. Aí fui ler a sinopse. Achei que era tipo feio. Fiz minha aposta de qual é o twist, a plot, né? Que fala a sinopse assim, sobre a família Sinclair, o protagonista Cadence, que sofre um acidente durante um verão na ilha da família, deixando-a com amnésia e depressão. A história segue a vida de Cadence, seus amigos e a busca por descobrir a verdade sobre o acidente que aconteceu com a família. E aí fala que a família, a maior mentira é deles pra eles mesmos. E aí Henrique já soltou a braba, a gente acha que eles são robôs. Não acredito. Os amigos são chamados de mentirosos, né? Os amigos da protagonista, né? Ah, não é a família? Não, são chamados de mentirosos. Eu quero os Sinclairs. Quem vai ser a protagonista é a lourinha do Trisal, do Gossip Girl Novo. Ela vai ser a filha da Deb de One Tree Hill, né? Bárbara. Isso. Como que é o nome dela? A atriz é Emily Eileen. Emily. Gente, o povo de Gossip Girl tá tudo sendo empregado agora, né? Aqui, e aí né? a gente também vai ter a Caroline, também tá no elenco. Vamos ter a Mamie Gummer, também tá no elenco, né? Filha de Meryl Streep. Caroline e é gloriosa, Candice Sacola, né? Candice Sacola. E a menina e o menino que vai fazer o Haymitch nos Jogos Vorazes também tá no elenco dessa série. Ô, gente, eu queria falar. Você vai falar da escalação de Jogos Vorazes? Vou falar. Então não vou queimar, não. Não vou queimar. Também vai estar no elenco aí. Esse que é o primeiro trabalho dele, né, oficialmente aí, oficial real. Uhum. Então, ele vai estar no elenco de Mentirosos. Mentirosos estreia dia 18 de junho, né? 18 de junho, no Prime Video. Então vai estrear Mentirosos antes de Haymitch. Ah, sim. Bem antes, porque Remite é só ano que vem, né? Novembro do ano que vem. Ah, mas eu já tô lendo o livro, então pra mim já estreou, ok. Eu tô esperando você me mandar, né, menino? Ainda. Okay. Filho, você não falou nada, porque eu não tinha achado no em correio, português. Né? Mas não, agora achou? Porque eu demorei pra achar em português. Aí quando eu achei, o Zanon tinha me cobrado, eu mandei. Aí você não me falou mais nada. Então você mas gosta mais do Zanon, mas você né? tá lendo também já? Pô, tô lendo. Entendi, tá. Você gosta mais do Zanon. Ainda. Eu vi, não, não entrei na arena ainda. Peguei não, a parte não. antes da arena. Eu tô no, na entrada dele se exibindo pro povo lá, que acontece um rolê lá na... Você já pegou o plot da menininha? Sim, que ela... Que ela que... É... Sim, da carruagem, do cavalo. Uhum. Sim, foi sim, aí que eu parei. Eu então, eu parei aí. Ai, menina, a gente pode fazer um clube do livro. Vou mandar pro Sá se ele acompanha a gente. Amo. Menino, saiu a data de estreia do novo filme... Do filme não, né? Da continuação do filme de Charlize na Netflix, né? The Old Guard. 2 de julho, tá? Pra quem gosta aí, 2 de julho também teremos essa grande hit. Hoje a gente também teve a estreia aí, um novo trailer da nova série de Tyler Perry para Netflix, né, menino? E agora é uma comédia, tá? Agora vai ser uma comédia e vai ser o nome da série é She the People. Tyler Perry's She the People. Tá? She the People. She the People. Tá? E... Nessa série a gente vai ver lá uma candidata a vice-governadora de Indiana, se eu não me engano. Ela é uma mulher negra. E aí ela ganha e ela vai morar lá na casa do vice-governadora. Só que o governador é um homem branco. Então vai ter toda essa, né? É, a de ovo regional, né? Porque... É, e cômica, né? E cômica. Mas de ovo é cômica. Cômica ah, é? Uhum. André Malhão cômico. E aí já avisaram, né, que vai ser em duas partes, né, a primeira parte estreia dia 22 de maio, né, logo mês que vem, e a segunda parte estreia em 14 de agosto, tá? Vem aí esse grande... Você sabe quem mora em Indiana também, né? Rachel Berry. Natália. Ah, é verdade. Rachel Berry também mora em Ohio, no, né? Do nada. Quem é Rachel Berry? Ah! Quem é Rachel Bell? Nossa, olha o outro, gente. Quem mas é que tem Indiana a ver com Ohio? Não é o mesmo lugar? Não, garoto. Finge que é. Olha, do nada. Meu Deus. Menina, a gente também teve aí o anúncio da data de estreia e o primeiro teaser de Vandinha 2, né? Tava todo mundo aí esperando. Ah, roteirizada por Jenna Ortega. O Genoteca, exatamente. E também vai ser em duas partes, né? A primeira parte estreia 6 de agosto e a segunda parte estreia 3 de setembro, tá? Então, vai ter aí esses grandes hits, né? Todo mundo aí. Você vai ver? Amigo, pra mim, eu quase não terminei a primeira temporada, né? Então... Pois é. Mas vai ser com roteiro novo, né? É uma série que não me pegou, menino. Não me pegou muito. Wandita. Né? Ai, ai, não me pegou, mas fazer o que? Né? Ah, é legalzinha a primeira temporada. Mas é igual aquela série do Avatar, que eu também vi, mas também não me pegou. Eu esqueci também de ter no Avatar. Eu tinha gostado e aí esqueci. Engrenou. Gostou bem, né? Uhum. A é do One Piece aquela... realmente eu não gostei, mas essa do Avatar eu até vi até o final, mas também foi, não me empolgou. É igual a franquia, né? Que eu adorei. É, The é? Franchise. E não vi. menino, Christopher Gohan aí, né? Gohan. Que... Mais um anime aí, né? Virando. Exatamente. Ele entrou pro elenco da série de Morena Baccarin, né? Que é spin-off aí do Fire Country, né? Ele entrou pra série. E ele vai ser o ex-marido de Morena Baccarin, né? Eita! Tá, ele vai ser o ex-marido de Morena Baccarin aí nessa grande série de policiais, né? Que é Sheriff Country. A CBS sempre. É, a CBS sempre inovando muito, né, gente? É, mas ganhando dinheiro, né? Fazendo bem uma bosta. Exato. Falar em CBS, né, menino? CBS decidiu não seguir em frente com o spin-off de The Equalizer e também não vai seguir em frente com o spin-off de The Neighborhood, que acaba na temporada que vem. Poxa, né? Tão boa. Mentira, nem vi. É, porque já teve The Pitch, né? Já teve o quê? The Pitch, que é spin-off de Equalizer. Ai, garoto, lá vem você com o The Pitch. Achei que ia passar. Tô 10 dias sem ouvir nada de The Pitch, você lá vem com essa merda. Mas, gente, é porque ele falou em Equalize. Eu vou equalizar agora que eu entendi. E a CBS cancelou aí Papa's House, né? Uma das piores séries da temporada, se não do ano, se não da última década também. Depois de uma temporada. É isso. Menino Tom Welles aí vai ser o protagonista, né? Da nova série da CBS, que é aquela FBI CIA, né? Que agora vai se chamar só CIA, né? Tiraram o FBI, vai ser só CIA. Cativeiro da compositora. E o Tom Welles vai ser o protagonista dessa série, né? Então, provavelmente vai ficar empregado aí pelo menos por uns bons 4, 5 anos aí. Tá? Ah, menino, eu não tanco o Tom Welles, né? Que ele é um homem enorme, assim, todo musculoso, todo bonito, todo cara depilado. De macho. Aí ele tem uma voz de taquara rachada. Não, achei que você ia falar do peito lisinho dele, igual um peito de frango. Ai, ai. Menino, semana passada a gente falou que Camille, né, que interpreta a Camille em Emily em Paris, saiu da série, né? E aí, hoje ela deu uma entrevista, né, falando dos motivos que levaram ela a sair dessa série, né? E basicamente a mesma coisa que o Gabriel falou, né? Ela falou, gente, não tem mais história pra contar da minha personagem na série, então eu achei melhor pular do barco, né? Achei que... Porra, né? Porque sou eu que fico lá quatro, recebendo, né? Ela falou, mas saí de boa, saí tranquila, deixei a porta aberta, qualquer hora que quiserem me chamar, pode me chamar de novo, entendeu? É isso, a bichinha deixou ali, ficou à disposição. Né? Deixar a porta do meu quarto aberta, né? Exato. É, ninguém que faz porta aberta não é muito boa coisa, não. Garoto. Do nada. Menino! Essa barra aí, né, que... Heartstopper, né, não vai ter quarta temporada, né, depois aí de muita briga, né, muita especulação, realmente não vai ter uma quarta temporada. A Netflix decidiu encerrar a série com um filme, né, um filme vai encerrar aí a série, é focada no volume 6 da HQ, né, que a gloriosa Alice Osmond aí tava terminando de escrever, né. Tá terminando igual isso, não. Uhum. E aí, menino, assim... Uhum. Eu achei paia demais, né? Porque essa série custa duas coxinhas pra fazer, né? Uhum. Série cara pra fazer. É, ganha vários prêmios aí dos Emmy infantil, das coisas kid, né? Amigo, eu acho que o povo não tá querendo. Principalmente os dois protagonistas não estão querendo mais fazer. Eu acho que principalmente Menino Kit. Sim. Já eles estavam muito bem da. Eles vão ser produtores executivos do filme, né? Uhum. Eu acho que o Joe ainda tem até um carinho a mais. Mas o Kint, eu acho que ele já não é, deu hora de se livrar. Tá louco pra se assumir hétero. É. E aí a gente vai ter só esse filme, né? Que eu fico preocupado, que acho que vai acabar sendo um filme de uma hora e meia. Uhum. Né? Provavelmente. E não vai contar nada direito, ainda mais que a gente tava aí num momento crucial, né? Que é essa o tratamento do menino lá, do Joe, né? Mas fiquei triste. Fiquei triste, mas pelo menos vai ter um final. Acho que... Sim, é o velho melhor que nada, né? Exato, é o velho melhor eu que acho nada. Que assim, se o filme for ruim, a gente vai falar assim, era melhor não ter nada. Eu acho que se o filme focar no que tem pra contar de resto da história deles, que assim, o resto da história deles é Nick indo embora da escola, eles fazendo EAD ou não. Então assim, se não ficarem inventando coisa pros outros personagens aparecerem muito, né? Eles só ficarem ali dando postos, eu acho que dá pra fechar direito. É. Eu também tô contando com isso, mas melhor que nada, né? Tratando-se aí das coisas que a gente tem, pelo menos vamos ter um finalzinho aí. Cara de finalzinho porco, mas vamos ter. Sim. E eu fico pensando o seguinte, Sassi, não sei se você concorda. Eu acho que Heartstopper é o tipo de série, diferente de Stranger Things aí, que pode ficar 10 anos que as pessoas vão se interessar, eu acho que Heartstopper não poderia ter tido os intervalos grandes como teve. Porque... Uhum. Tipo, renovou no fim da primeira pra segunda e terceira, então tinha interesse, e aí derrocou, pelo visto, né, a audiência pra terceira. E é isso, teve uns hiatos que, sei lá, pra segurar jovem, acho difícil. Acho que poderiam ter, que nem The Way, né, gravado duas temporadas de uma vez e lançado aí com... Exato. Ainda intervalo menor. Segurando, né? Se é, não, em dia vem. Ai, ai. Mas, menino, vamos falar então agora de Hunger Games, né? Amanhecendo a colheita aí. Amo. Antes do filme, do livro sair, né? A gente já sabia que ia ter um filme, né? Que vai estrear em 19 de novembro do ano que vem. A gente já sabe. Vai ser dirigido pelo Francis Lawrence, que dirigiu, sei lá, acho que 17 filmes da franquia Jogos Vorazes, né? Cara, tem 5 filmes franquia, para de ser louco. Mas o Francis Lawrence dirigiu todos, é o David Yates deles, da franquia Jogos Vorazes. Se tá bom o negócio, ele vai mudar pra quê, né? É, acho que é cômodo, né? Mas tudo bem, gostamos do cômodo. cômodo, bem feitinho. Né? E aí, menino, ontem começaram a anunciar o elenco, né? Porque o filme vai começar a ser filmado e não tinha elenco, né? E todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ontem eles revelaram aí os protagonistas, né? Que vai ser o Joseph Zada, da Gloriosa Mentirosos, que vai estrear, né? E também teremos o Whitney Peak, né? A Zoya de Gossip Girl 2.0, né? Grande Zoya aí. Como Lenore Dove. Remite e Lenore Dove, né? Remite é a Lucy Gray desse tempo aí. Gente, Lenore Dove. Gente. Não, acho que não. Canta? Não. Ah, ela canta. Ah, tem umas cantorias. Ela mora com os tios lá. Ela tem uns tios viado que Remite fala que ele... Que ninguém pode saber que eles são viados, que eles não vão ser presos e tal, mas Remite é super S do JVS. Uhum. Ah, é? Ele apoia o amor. Uhum. Menino, o primeiro encontro de Remite e Lenore Dove é de uma poesia que eu vou reensinar pra você. Remite chega lá, né, encontra e tal, e fala: ah, tudo bem, sou Remite. Aí ela fala: Lenore Dove. Aí ele fala: igual pombo? Aí ela diz: não, igual a cor. Aí ele: que cor que é Dove? Aí ela diz: a do pombo. Eu amo muito, gente. Ai, ela ia dizer que ela é igual a do sabonete, Dove, né? Não. Aí vai que Selena Gomez aparece e mastiga ela, né? Melhor. Mas você vê, eu ia reclamar do ator que faz Remite, que ele é feio. Mas o Woody Harrelson é, também é igual ao menino, né? Então, assim, a gente vai ter que aceitar. Eu achei ele desconhecido. Ele é desconhecido. O Mentirosos é o primeiro trabalho dele direito. Então, mas eu acho melhor que seja. Mas é bom também, porque você não tá esperando nada. Tanto que, assim, Zoya também é desconhecida. Exato, a gente conhece, mas, né? Porque tirando a gente, ninguém assistiu Gossip Girl, né? Não. E eu acho que Zoya tem a vibe afrontosa, né, suficiente pra ser Lenore Dove. É que Lenore Dove é mais... É, vamos ver. Agora, quem vai fazer a vagabundinha, eu adorei. A Patricinha, né? Foi confirmado hoje que McKenna Grace, né, esse grande cristal da atuação, vai estar também em Hunger Games aí como Maisley Donner, né? E eu amei que na descrição que eles botaram no site, eles dizem que ela lembra de personalidade Catherine Everdeen, a nossa, né? Tá loira? Aham. De jeito nenhum. Nossa. Por enquanto não vi nada. Pra mim ela é só tipo a... Beat maior que assim, vai ajudar o protagonista. Uhum. Mas nada aí, que tem... Vai lembrar muito Jennifer Lawrence aí, nossa Catherine Everdeen. Vai sim. Quero ver quem vai ser a garotinha, né? Luella. Também tem que ser um papel, não tem que ser ninguém que vai durar muito, né? Enfim. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito do McKenna, eu acho que, assim, é que eu e o Léo estamos no começo, né? Então, provavelmente o personagem vai lá pro meio, pro final, né? Então, ela é do Distrito 12 também? Aham. Ela então... é a parte rica do Distrito 12. Então ela não vai poder ser tributa também, né? São quatro tributos, né? Nesse, ah, é, porque é quaternário. É quaternário. Isso, é a edição, né? 50. É, quaternário, tinha esquecido. É o BBB All Stars deles, né? É. E menino, sabe, falar uma coisa rapidíssima do começo de Amanhecer na Colheita, que me deixou muito, muito surpreso, positivamente. Comecei o livro mó assim, né? Falando, ai, que saco. Essa enrolação desse dia da colheita, que eu já sei que o nome de Remite vai ser chamado na colheita, pra que tá essa enrolação aí? E o nome dele não é chamado na colheita. Eu tava esperando, falei assim, meu, tem que ser uma coisa muito maravilhosa pra, tipo, uma coisa diferente. E aí foi diferente, falei, caralho, a mulher de Babilônia. Parabéns, Suzane, né? Menino, como pode, né, Jogos Vorazes ser relevante até hoje, depois de tanto tempo, né? E aí ele faz livros bons, porque assim, por enquanto eu tô gostando do livro. Uhum. E Mitch não é um personagem chato, isso que é a melhor coisa. Porque não é o Snow, né? É, se fosse o Snow. Assim, os filmes são bons... E ela tá expandindo o universo que ela criou, né? Enquanto isso, Harry Potter tá fazendo o quê? Reboot de uma coisa que já tinha dado certo, né? Mas é isso. Beijo. Exato. Aí, J.K. Rowling. Porque o das cantigas lá da Serpente é o 10º Jogos Vorazes, né? É o 10º? Não lembro. É, mas é por aí, é logo no comecinho. É logo no comecinho dos jogos, né? Tanto que o Remite fala, a única vencedora do Distrito 12 foi a menina que eu nem sei quem é direito, porque os jogos dela mal tinham começado a ser televisionados e não sei o quê. É, porque eles precisam ter o tutor e eles não têm tutor, né? Sim. Ah, é verdade. Snow já é presida, né? Já é. Ele já fala que Snow já tá aprontando aí nos bastidores. Você já viu Snow? Eu já apareceu Snow pra mim. Ah, já? Ah, é porque eu tô acho que um capítulo à frente do livro. Que eles então estão sendo apresentados pra quem vai cuidar deles. Não, eu só vi citarem Snow mesmo. Não, ele aparece Snow lá. O bom é que tem muitos easter eggs, né? Tem gente da família do Pita, tem gente da família da Katniss, a bicha gosta de dropar nomes. É, a Lenore é parente da Lucy, né? Pelo Sim, que... é o mesmo sobrenome. É. Não, mas a Lucy não chamava Dove. Não, mas ela tem o Baird lá no final, né? Baird lá. É isso do pai, amiga. É, ela tem algum parentesco, por isso que ela é Vibes Lucy. Entendi. Lucy Rey. A Lucy é a avó da Katniss, né? A gente sabe. No meu coração ela é. Então a Lenore é mãe da Katniss. Amo! Katniss é filha de Lenore com o Rei Mitch. Falar em Prim, nada a ver. Você viu que tá rolando boatos, né? Que Fernanda Torres vai estar no filme, né? Os fãs estão todos explodindo que Fernanda Torres vai ser Megs. Vai sim. Esperando. Megs era a véia dos Jogos Vorazes All Stars. Lembra da véia? Sim, eu lembro. Tava com o Beat lá. É, o povo tá falando que vai ser. E tão falando que Beat vai ser Justice Smith. Tô só esperando ver se vai ser isso mesmo. Vamos ver, né? Que eles estão soltando um nome no elenco cada dia, né? Vamos ver. Mas eu acho que o elenco adulto vai vir com dois pés no peito. Snow, esse povo aí, vai ser bem. Eu tinha visto em algum lugar quem ia ser o Snow. É, eu vi também. De ser o Kiefer Sutherland. É, mas até agora não falaram nada. O Kiefer é o filho dele? Do homem que fez Snow mesmo? Sim. É. Filho do Donald. Ah, ia ser tudo se fosse ele mesmo. O pessoal comentou. Porque o Snow deve ter o quê? Uns 40 anos agora? É, acho que um pouco mais, né? Porque você foi no décimo Jogos Vorazes, o primeiro, e agora está no 50. É, ele tem há 40 anos a mais, deve ter uns 50, 60. 60, 50, 60. Então caberia bem pro Kiefer Sutherland ser o... Ó, você tinha mandado aqui de Hollywood Handle que Ralph Fiennes estava em conversas para ser Coriolanus. Mas eu prefiro... Ralph Fiennes já fez Voldemort, gente. Exatamente. E vocês viram que o Ralph Fiennes está bombadão? Por causa do filme do coisa que ele tá fazendo, né? Que ele fez. Esqueci agora. Gente, eu fiquei chocado de ver Voldemort daquele jeito. Né? Extermínio. Voldemort daquele jeito. É. Ralph Fiennes tem 62 anos. Ah, eu peguei o Kid. E o Kiefer tem 58. Poderia ser o Kiefer. Gosto desse. Eu acho que seria excelente. Botar o filho pra interpretar o papel que seria do pai na frente. Queremos Kiefer. Queremos Kiefer. Marcar arroba Suzane Collins, arroba Lionsgate. E aí, quero o Fernando Torres também. E quero ponta de Viola Davis também. Morta. Amo. Não, eles contam até do jogo daquela doidinha. Lembra da doidinha do All Stars também? Que é uma de cabelo curto. Esqueci o nome dela. Conta até como é que ela ganhou o jogo. Que ela ganhou o jogo escondida. Eu achei tudo. Errada não tá, né? A gente faria o mesmo. Uma coisa dos Jogos Vorazes que é interessante é que o All-Star sempre vai ser só com vencedores, né? Sim. É o BBB All-Star que a gente tá sempre esperando. É o All-Winners, né? Do The É. Vai ter Georges. Ah, e por mim teria todos os Jogos Vorazes passando no filme. É o Drag Race, né, menino? Drag Race All-Stars aí, que eu tava vendo que tem uma participante que saiu dessa edição agora, 17, já tá no All-Stars, né? Menino, ela fez a entrevista, ela foi chamada pro All-Stars quando ela estava sendo eliminada. Amo! Pô, nem conhecia ela. É, o RuPaul já falou, quer ir pro All-Stars? E menino, eu vou falar, não vou contar, mas já sei o top 2 e eu estou ouvindo. Ai, para! Fica sabendo tudo, que inferno. O que, os anões já sabem quem ganhou o All-Stars? Já não, sabe o top 2. Que isso, Zé? Não, porque eles gravam. Eles gravam e as bichas já fazem tudo. E aí as outras bichas vão lá e procuram. Ah, fica inferno. E por que você fica vendo as coisas antes, Ana? Ah, porque assim, do Brasil eu não procurei. Porque do Brasil você estraga a sua própria surpresa. Porque se você não assistisse o programa, eu ia te dar, tipo, não, beleza. Não. Mas tu vê o programa, viado. Pois é. Que surpresa, menina. Vai, tudo vai ser o que a gente já sabe. Não, se tu não acompanhar, não vai saber. Vai. Não vai. Eu não faz sentido pra mim nenhum isso. Mas o que tem que fazer sentido é pra mim que assisto. Eu já não quero saber quem ele acha que já vai pra final, porque ele já sabe. Ah, sim. Não vou falar, eu não posso nem falar. Aí qualquer dia ele vai soltar, do nada, no meio da gravação. Peter Krause saiu de 9-1. Cretina. Olha, mas vou te falar, um elenco complicado. Ao mesmo tempo que tem umas muito boas, tem umas que puta que me pariu. Né, menina? Mas assim, eu gosto que eles trouxeram... a gente já emendou o elenco depois do Jogo Voraz, né? Tipo, o povo da segunda temporada, que é Nicole Paige Brooks, que a gente sabe que vai ser fraca comparando com as outras, mas tá lá, né? Tem a Venus também, que acho que era da 3, não lembro. Mas tem Tina Burner, né, menina? Esse grande sucesso aí. E sempre eu acho que acabou o patrocínio do McDonald's, né? Tava de roxo. Sim. De rosa. Eu fiquei sem entender, Mistress Isabelle Brooks não causou um quiprocó na final, quase não entra no palco, aí chamar essa mulher de novo. A gente ama Mistress. Eu também amo, mas assim, né? Vamos evitar processo? Ah, não dá nada. Quem eu amo mesmo é Denali, né? Nossa patinadora, que é um gostoso desmontado. Ai, menina, no TikTok vai aparecendo os vídeos dela patinando no gelo? Ai, acho um sapore. Gosto de Deja Sky, vai voltar também. Ai, credo, você gosta mesmo? Deja Sky salvou o Snatch Game na temporada dela, né, amigo? Ai, menina, é a única coisa que ela fez, né? Então, foi bom por isso. Gosto de Carriezinha Colby. Gosto de Carrie Colby, acho que é bonita, mas não entrega muita coisa, né? Agora sim, essa história de ser 18 pessoas em grupo e tal, tá com um cara que vai eliminar a gente rápido, né? Não, então, você quer saber mais o esquema? Eu não vou contar quem é, eu vou falar o esquema. Vai ser em grupos e aí um tanto de um grupo passa pra uma próxima fase. Vai ser duas fases o programa. Ah, que palhaçada. Vai ser o Masked Singer de drag. É, tipo assim, é um grupo de 6, aí passa, não lembro se era 3, 4... Aí só 3, 4 desse grupo, depois de tanto tempo, passa para a próxima fase. Ah, que inferno. Assim. Espero que eliminem Ginger Minj. Masked Singer de Drags. Sem máscara. Mas tô muito empolgado pra ver Daya Berry, que era um cu na temporada dela, mas a bicha era boa e eu quero ver ela. Ah, e você adora as venenosas. A Daya, Mistress. Porque assim, quem que eu vou torcer desse elenco? Georgias? Ginger? Eu gosto da Denali também, gosto. Denali pode. Olivia Lux. Nossa, Olivia Lux, puta que pariu, né? E ainda vai ser um All-Stars 10, né? Podia pegar todos os outros All-Stars que participou, que a gente gosta, põe Jujubi de novo. Podia. Saudades, inclusive. Tá faltando nas coisas. E ainda vazou não, né? Tá um rumor, não vazou nada. Rumor de quem vai pro cast lá das drags só as asiáticas competir, e nem tem Jujubi. Achou uma Como conta. Assim? Como assim, mulher? Não tem Jujubi? Não tem. Num drag de queens... Drag de queens, homem. Asiáticas? É, não tem. Que absurdo, Brasil. Mas vai ter alguma da versão americana? Eu achei que ia ser Todas. Não, vai ter... Pela lista que passou, né? Vai ter do Canadá, do que... Vai ter a nossa injustiçada que perdeu pra Venus? Então, menino, se eu te falar por isso, eu não vou te falar quem são. Pelo que tá lá. Mas assim, por quem tem por cima, eles estão querendo fazer a da Filipinas ganhar, porque as dos outros países é tudo umas avulsas. Vai ter Miranda Lebron? Pô, asiática, vai ter Aquarela, né? Que é asiática. Aquarela fez operação, né, menino? Não usa mais óculos, né? É gostoso, né? Aquarela? Tá. É? É que a cara dela é muito feia, não consigo engajar. Ah, menino, vai lá ver pra você ver. Só vejo as coisas de Ruby Ocean, né, menino? Você quer ver o negoção da Ruby Ocean. Leonardo, já viu da Ruby Ocean? Não lembro, eu lembro se vocês mandaram uma pra... É, mas eu não vi, eu vi só na coisa, tapado. Marcando, né? É, não via em si. Eu acho que eu vi no X, se eu achar eu mando pra vocês. Tá bom. O Organo já vazou também, né? Ah, mas essa ninguém quer ver, né? Esse eu vi. Até que depois dessa eu vou até jantar. Mas já? Você viu a cadeira? 9 horas em ponto, ficou pronto. Gente, traz um pratinho pra gente. Vou trazer. Tá bom? Tá bom. Beijo, gata. Bom janta. E é isso, né, menino? Vamos começar nossas pautas então, agora que o Zanão saiu? Vamos, não tem mais nenhuma notícia. Não tem, menino. Foi fraco pra caramba. Muito fraco. Que pena. Você vê que é fraco quando o Omelete tem que ficar inventando notícia. Inventou várias notícias do filme do Predador Novo. Inventou um monte de notícias. Ah, quem é no elenco? Quem é não sei o quê? Fica inventando um monte de coisa, é porque não tem. Onde assistir? É porque não tem notícia, gente. É isso. Acontece, né, gente? É época de férias, né? Que? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos começar, então. Acho que eu posso contar uma coisa que eu vi, então, enquanto o Zanon janta, né? Que eu vi a série que eu tinha botado na pauta semana passada e acabei tirando ela. É, que eu vi a série que é Terra da Máfia, né? Mobland. É, lá do Prime Video, não, menino, do Paramount Plus. E ela tem o Pierce Brosnan, tem Ellen Mirren e tem Tom Hardy. E é assim, eu tirei ela da pauta porque eu imaginei que vocês não fossem gostar da série, né? Nenhum de vocês. Eu acho que não é o perfil do elenco, né? Imaginou certo. Imaginei certo. E aí eu acabei vendo os três primeiros episódios que saíram, né? Porque eu tinha visto em algum lugar que seriam cinco. Falei, ah, beleza, né? Então vou ver os três aqui e depois arremato pros dois mais. E aí eu vi que na verdade vão ser 10. E aí, né? Fiquei passado, chocado. Mas a grande mote dessa série é que existe essa grande família de mafiosos lá da Inglaterra, comandada pelo Pierce Brosnan e pela Anne Mirren. Eles dominam, tipo, vários tipos de atividades ilícitas e criminosas. E eles têm um neto, né? Eles têm um neto lá, que é super merdeiro e tal. Ah, sabe que tá nessa série também? O moço... Ah, você não vê House of the Dragon, né? Não. Eu sim, com essas pessoas. O pai da Rhaenyra, né? Paddy Considine tá nessa série. Então, ah, ele é filho do Pierce Brosnan. E aí, menino, eles têm esse neto aí que é meio merdeiro. Um dia ele sai pra balada e ele, tipo, vai com o rival da família do Pierce Brosnan, o neto do rival do Pierce Brosnan, pra balada. Aí eles estão lá, não sei o que, nanã. Aí esse menino, neto do Pierce Brosnan, que é merdeiro, esfaqueia um cara na balada e sai correndo. O pai da Rhaenyra vai com o neto do Pierce Brosnan pra balada? Não! O pai da Rhaenyra é pai do menino merdeiro. Ah, bom. Ele é pai do menino merdeiro. Ele é filho do Pierce Brosnan e pai do menino merdeiro, né? Que é Ed, o nome dele. Ed. E aí o Ed tá nessa balada lá com o Tommy, que é tipo o filho do principal adversário do Pierce Brosnan nas criminalidades tudo. E aí, aparentemente, eles são amigos, né? E eles não querem que os pais saibam dessa amizade deles. Aí rola essa merda lá na balada, que ele dá uma facada num avulso qualquer. Aí ele foge da balada e aí eles falam assim, ah... Beleza, vem comigo. Aí no outro dia amanhece e tipo, tá o Ed, o merdeiro, em casa, dormindo e tal. Só que o outro menino, que é o Tommy, ele nunca chegou em casa. E aí o pai dele, que é o rival do Pierce Brosnan, começa a querer saber o que aconteceu, que o menino sumiu. E aí entra em cena o personagem do Tom Hardy, que na verdade o Tom Hardy é o protagonista da série. É o primeiro nome nos créditos. Que ele é tipo um resolvedor de merda da família do Pierce Brosnan. Qualquer coisa que dá de merda, ele vai lá e resolve. Fixa. Bater nas pessoas... Isso, ele é um fixer. Ele é o rei Donovan dos mafiosos, né? E aí ele entra nesse circuito pra tentar descobrir o que aconteceu. Só que tipo, vão acontecendo várias merdas ao longo desses episódios. Até que a gente descobre que o Ed matou o Tommy e pagou uma pessoa pra cortar ele em vários pedacinhos. Garoto! Cian. E aí o Tom Hardy descobre isso. E aí ele fica pensando, né? Cara, vai dar merda se descobrir que o neto de um mafioso matou o filho do outro mafioso rival. Porra, vai dar guerra. E aí o Tom Hardy começa a inventar toda uma história de que, na verdade, o cara... Se enfureceu com o menino e por isso matou ele, depois pra esconder o corpo, cortou em vários pedaços. E aí, até onde eu vi, ele acabou de apresentar os pedaços do corpo pro pai do menino, e o pai do menino tá interrogando o cara lá, e aí ele manda o Tom Hardy sair da sala e fala assim, se a história que você me contou bater, beleza, seguimos o dia. Agora, se eu interrogar ele e a gente descobrir que teve muito mais do que só isso, aí, meus amigos, fudeu. Ih, caralho. E aí acabou, até onde eu vi que foi esses três episódios, né? Mas, assim, eu achei interessante? Achei interessante. Tenho pique pra ver 10 episódios? Não sei. Se fossem 5, com certeza eu terminaria. Você tá diferente, 10, né? Por quê? Um novo homem que, se fosse antigamente, você já estaria, vou não estar isso tranquilo. Essa semana, especialmente, foi uma semana aonde a gente acabou vendo várias coisas e nenhuma dessas coisas me interessou o suficiente pra seguir, né? Uhum. Da pauta, assim. Posso falar dois filminhos que eu vi? Claro! Um é sem spoiler, porque eu sei que você vai querer muito ver, mas eu queria enaltecer propriamente, né? Drop, grande sucesso. O Rita! De Meganzinha. Porque assim, eu fui ver Drop, você sabe que no primeiro trailer já não tava tão assim, depois eu achei melhor assim, mas eu não sabia o que esperar, né? Uhum. A gente tem essa premissa aí da nossa querida Sutonzinha, que vai num encontro depois de muito tempo, e começa a receber mensagens, né, drops, de um assassino ameaçando o filho dela, a vida do filho dela, e dizendo que pra ela evitar, né, a morte de sua prole, ela vai ter que matar o seu date. E menino, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com o tanto que eles constroem bem o clima do filme, porque assim, sem estragar muito pra você, a gente começa o filme realmente muito já nessa coisa dela ir pra esse restaurante chiquérrimo. Primeiro tem umas ceninhas dela com o filhinho, com a irmã que vai cuidar dele. E aí, não é uma babá, ela... então. Não, é a irmã dela. E aí quando ela vai entrando no local, e eu vou ser bem PNC agora, viu? O Marcelo gostar bem da explicação. Cara, esse filme, ele é tão bem filmado e tão bonito, porque assim, conforme ela vai entrando no restaurante, tem tipo um corredorzão, assim, mega, sabe, magnífico. E aí, é aquele filme que dá aquela tensão em todas as cenas, sabe? Você fica, tipo, ela vai entrando, você vai vendo que, tipo, ela entra num ambiente que não é o dela. Aí, nisso, o encontro dela tá atrasado, né, no começo. Então, ela vai interagindo com várias pessoas. Tem uma bartender que ela conversa, ah, eu tô nervosa, no primeiro encontro. Tem o pianista lá em cima dela, aí tem um cara que tá no encontro às cegas também, que acha que ela pode ser o encontro dele, mas na verdade vai sair com outra mulher. Então assim, várias pessoas vão conversando com ela, tem um cara que derruba o celular, né, dá aquelas barradinhas de comédia romântica. Uhum. E aí eles criam esse pool de suspeitos, né, que podem ser essas pessoas do drop. E aí quando o carinha chega, o carinha que ela vai encontrar, que aliás, maravilhoso esse homem também, viu, menino? É o menino do filme da... Da Blake, né? Brandon Sklenar. Não sabia que ele era tudo isso, não. Ele tá muito bem. Quando ele chega, tipo, ela começa a receber as mensagens. A princípio são alguns memes inofensivos, apesar de já meio estranhos. Uhum. E ele começa a bancar o detetive com ela, assim, né? E aí, assim, esse tipo de filme, a minha pergunta é... Quanto tempo vão conseguir segurar só na tensão, né? Ela recebendo as mensagens sem saber o que fazer. Até a merda, né? Acontecer toda. Isso. E eu acho que eles conseguem fazer muito bem. Porque, assim, tem muito daquela atenção dela não poder contar pra ele, né? O que tá rolando. E ele ficar, tipo... E aí, tipo, tem uma hora que ele tá assim, ah, você tá meio distraída. Porque ela usa muito o telefone dizendo, ah, tô esperando notícias do meu filho, minha irmã vai dar e tal. E aí o cara fala assim, ah, você não tá muito aqui, vai, seu filho, a gente se vê outra vez. E aí o drop fala, se ele for embora, eu mato teu filho. Então ela, além dela ter que... ter essa atenção dela, vai fazer algo com ele, ela tem que segurar ele. Tem que entreter ele. Exato. E aí, cara, quando a merda acontece mesmo, é uma cena assim, o filme, ele dá uma crescida, um negócio, você fala, eu não estou acreditando, é Blumhouse em sua melhor forma, de fato. Eu fiquei muito, muito impressionado. Cenas de ação assim, quebradeira, e ela tá ótima, né, Meganzinha, não tem como. Amamos. E aí, outro filme que eu queria falar, esse já não é de cinema, é o Glorioso aí, que eu demorei pra ver, né? Chico Bento e a Goiabeira. Ai, Maravilhosa. Gente, muito querido, muito querido. Gente, que fofura esse filme, porque assim, eu não tava muito com fé em Chico Bento também não, né? Eu acho que você sabe que eu gosto muito. Cansou de ver o Big Brother, né, menino? Exato. Não, e tipo assim, quando saiu o trailer, eu falei, ah, esses menininhos fazendo sotaque caipira, né? Não fui muito. E aí, quando eu fui ver o filme, eu falei, gente, que graça, sabe? Tipo, umas crianças muito, muito naturais, eu acho, as crianças todas do filme. Sim. A história é bem básica, né? Que é o Chico e a turma tendo que salvar bem bobinha. A goiabeira do Niolau de Lino, né? O grande vilão aí, pai de Genezinho. Não, Genezinho é um ótimo ator também, gente. Ele é muito. Sim, Genezinho falando francês com o Rosinho, quase morri. E eu gostei que eles botam, tipo, a Rosinha pra ser heroína no filme, né? Porque o Chico, sim, ele tem que entender a lição dele ali, que ele aprende com a personagem meio mística que a gente vai conhecer depois, que ele tem que ouvir mais as pessoas, né? Em vez de só ser impulsivo. E eu achei uma lição muito legal pra você dar pras crianças. É muito fofo. Adorei Zé Lelé, né? Zé Lelé, gente. Sem condições, Zé Lelé. Eu amo a cena que tá a Rosinha e a amiga falando: eu sabia, a Zé Lelé. Eu sabia. Eu não sabia, não. E tem umas falas, gente. Tem uma fala do Chico, que logo no começo que ele tá na goiabeira, ele fala assim: é porque eu tô aqui com essa goiaba na mão e não sei o que, e é como dizem, né? O que o dono da goiabeira não vê, ele não sente. Mas ele viu. Se eu meti meu pau tá lá. Ai, eu amo, gente. Não, esse filme é muito querido, muito querido, muito, muito, muito querido. Ah, eu amei, achei muito gostosinho. Achei muito fofo. Menina, você falou de Blumhouse, né? Eu também vi um filme da Blumhouse esse fim de semana, né? Que foi um feriadaço aqui no Rio de Janeiro, né? Foi feriado sexta, foi feriado segunda e feriado quarta aqui no Rio, né? Então, eu vi um filme da Blumhouse também, que vai estrear no cinema ainda, né? Que é A Mulher no Jardim, né? E, menino, pensa num filme ruim demais. Poxa. Ruim demais. Blumhouse não acerta, assim, dois seguidos, né? Não, na verdade estão na proporção de 7 para 1, assim, sete e fazendo um legal, né? Assim, bem complicado. Aí, nesse esquema do terror, também vi o filme do mesmo diretor, de um filme que eu já tinha odiado ano passado, que era aquele filme que o Nicolas Cage era o fofão, da Augusta, né? Que todo mundo ficou se rasgando inteiro. Aí fui ver o filme desse ano dele, que era O Macaco, né? O elenco até bacaninha, né? Tati Maslany, Theo James. Olha, pode render, mas é uma bosta tão grande. É uma bosta tão grande que eu me senti ofendido, de verdade. Me senti muito ofendido vendo esse filme. Também vi um com a Samara Weaving e com o menino... Jack Nicholson, não. Esqueci o nome agora. Ray Nicholson. Né, que é o filho do Jack Nicholson. Inclusive, ele tá em dois filmes que eu vi essa semana, né? Que eu vi o Nova Kane, lá do Jack Quaid, e vi esse filme com ele, que é o Borderline, né? A Samara Weaving e ele. Que é mais ou menos assim. Ela é uma cantora muito famosa, e ele é um desses fãs que acha que tem um relacionamento com ela. Uhum. E aí, o começo do filme é ele tentando entrar na casa dela, porque eles vão se casar. E aí o segurança dela não permite. Segurança dela, Eric Dane, né? Grande Max Teamy. Uhum. É o segurança dela. E aí acaba que ele esfaqueia o segurança e ele vai parar num hospício. Pode falar hospício ainda hoje em dia? Não sei. Hospital psiquiátrico, né? Hospital psiquiátrico. Ele vai parar lá nessa coisa, passa um tempo, o Eric Dane se recupera, vai voltar a trabalhar com ela. E aí ele foge do hospital psiquiátrico junto com a freira guerreira, né, a Aldinha Batista. A senhora Criselva. Senhora, né? Criselva, exatamente. E aí, menino, eles invadem a casa da mulher de novo, porque eles querem que ele quer casar com a mulher, né? E aí é uma noite inteira de coisas completamente sem noção acontecendo. Tem uma cena que é a gloriosa Samara Weaving e a Alba Batista. A Alba Batista também ela é Tilelê também, né? E aí, o sonho dela é fazer um dueto com essa menina. E aí, ela começa a tocar piano e elas começam a cantar Celine Dion. When you touch me like this, and you hold me like that. Elas ficam cantando, gente. Hard to resist, but it's all coming back to me. Exatamente. Ah, só lembro de Mãe Lé, né? Gloriosa Rachel Berry. E aí, menino, tem uma cena desse tipo. E aí tem uma hora que ele vai casar, né? Samara Weaving foge. E a Samara Weaving tava tendo um namorico com um jogador de futebol. E aí o negócio fica tão surreal que o personagem do Ray Nicholson, ele, assim, ele, né, desconecta da realidade. E ele começa a acreditar que o jogador de futebol é a Samara Weaving. E aí na cena do casamento, é ele, um negão, né? Um cara gigante, entrando vestido de noiva e ele achando que é a Samara Weaving. Aí o capanga dele fala assim: ei, essa, ele não é a Sofia. Aí ele fala: fica quieto, ela é a Sofia, sim. E aí, assim, é um surto esse filme. E assim, a ideia pra mim é muito legal de você trabalhar com essas pessoas que perdem a noção da realidade quando se trata de um famoso. Mas a execução é tão esquisita e meio idiota que eu... Assim, eu entendo que eles tentaram ser cômicozinhos, né? Mas me acabou me distanciando, assim. Eu fiquei... Mas é um filme comédia zona, pastelão? Ou é, tipo, querendo ele, ser O humor dele é bem, bem ralezinho, bem chinfrezinho. Bem Two Broke Girls, o humor rasteiro, dele. Né? É, bem rasteiro. Né? E eu também vi finalmente Mickey 17, menino, né? Que chegou nas lojas. Vamos comentar, ícone. Vi nas lojas. Ah, até voltei pra comentar. Opa. Vi Mickey 17, né, menino? Assim, filme do Mickey, né? Não achei dos piores, não. Mas a história é meio besta, né? Fiquei surpresa de ser achado. Assim, eu também não acho, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas diretor de Parasita, né? Você esperava algo. Não serve pra nada o filme, né? Mas assim, tirando Parasita, o outro filme desse homem que eu vi lá nos Estados Unidos é aquele Expresso da Manhã. Que eu também acho uma grandíssima bosta também. Ah, mas é melhor que esse. Não, é melhor que Mickey 17, é. Mas também acho qualquer coisa. E esse filme aqui, pra mim, eu achei que ele ia ter uma carada interessante. E assim, ele é só uma grande bobeira. Ele é uma bobeira sem fim, esse filme. É isso mesmo. É uma bobeira sem fim. O Robert Pattinson faz essa vozinha, gente. Nossa, gente, eu achei que... Eu baixei comprei um episódio na iTunes. Que eu achei que tava com algum problema, porque era uma voz muito escrota que ele tava fazendo. É, uma vozinha muito idiota. É tipo o Chico Bento feat. Natalia Grace, né? Uma coisa... Exato. Não, e eu não conseguia também tirar os olhos daqueles dentes do Freddie Mercury que o Mark Ruffalo tava nesse filme. Nossa. E um dos Robert Pattinson também tem uns dentes estragados, né? Aham. Só um, sendo que ele é clone. Eu entendi. Não consegui tirar os olhos, cara, dos dentes do Mark Ruffalo. Não, o Mark Ruffalo e a Tina Colette, pra mim, eles estão, assim, o auge da podridão da canastriz. Porque, assim, o filme não é sério, mas ele não é escolhendo o professor Raimundo, né, como esses dois personagens fazem. Eles estão sempre colocam... over the top. E aí eu não entendi essa situação. Ali. Não, eles colocam no outro tom ali que não tava naquela pegada do filme. É, senão o homem tá sempre gritando o tempo inteiro, um desespero. Eu falo, gente, não é possível, gente, não é possível. É tipo o que a gente falou da cabocla em Beleza Fatal, que ela tava querendo atuar sério enquanto nós estávamos se divertindo. Parece que Mark Ruffalo tá querendo se divertir demais, né? Exato, aí ele falou, gente, ganhei esse cachê aqui e é isso, vamos fazer. Mas eu confesso que eu vi tanta gente falando mal desse filme que eu achei que ia ser pior, né? Eu acho ele inesquecível, de fato. É só um filme bobo, pra mim. Eu acho que ele não tem nada pra agregar no... Porque, assim, ele não tem discussão nenhuma, esse filme. É, então, porque quando tá um cara do Parasita, eu falei, vai vir um grande mousse. Grande mousse, né? Eu falei, vai falar... Mousse virou uma piada, né? Quando a pessoa que se fala foda, né? A gente fica lá... A vida do clone deve ser levada a sério e tal. Ou pelo menos se não fosse uma grande crítica, porque ele tem direito também de fazer... Ele fosse se divertir ali com aquela coisa meio sci-fi. E não, o filme nem se diverte, nem critica, não faz nada. É um filme que é quase ruim, um filme que é quase não tão ruim. Ele tá ali no meio do caminho. Tá ele tá no meio do caminho. Tu vai ver hoje e amanhã tu já esqueceu ele completamente. Assim, não me ofende. Eu assisti, assim, dá pra assistir de boa. Você não... Mas, assim, também não te agrada em nada, né? E eu fiquei puto que tinha umas pessoas no Bluesca, feat Twitter, falando assim, nossa, porque a cena de pegação de clones, não sei o quê, bota Challengers no chinelo, muito gostosa, muito tesão. E eu falei, gente... Nossa, cena escrota. Você me jura, né? O povo fala que botava challenges pra mamar. Você me jura, né? Eu falei, a cena mais pudica de challenge, sei lá, tipo, só ele se olhando de longe já é melhor do que essa cena horrorosa desses dois deitados numa cama com a menina alisando um... Ai, que nojo. Nojo, exatamente. Ai, ai, lamentável futebol clube, que eu posso dizer sobre esse filme. Falo, Kaique que gostou, porque ele tava esperando um filme do Mickey, né? Falou, não gosto muito da Disney. Ele foi ver esse filme e falou, até gostei. Ai, gente, Kaique, muito rei, gente. Kaique, nem pra ter rei. Um rei Mickey, eu sou fine. Nossa, ia ser maravilhoso, hein? Tinha que ter, pelo menos. Se não tiver, rei Mickey, eu sou fine, né? Remite, né? Remite. Fechando esse bloquinho de coisinhas que vimos, eu vi um filme aí sim. Pra mim foi o melhor filme desse feriadão que eu assisti. É um filme melhor que eu assisti desse feriado. E eu já tinha visto o trailer quando ele tava no cinema. E eu já tinha achado bacana. E aí agora ele entrou na Netflix semana passada. E eu vi assim, gente, que filme gostoso de ver, né? Que é Como Ganhar Milhões Antes Que Minha Avó Morra, né? Uhum. E ele é um filme da Tailândia, né, do ano passado. Mas ele, eu vi ele dubladinho, né? E a dublagem tá maravilhosa. E é um menino, né, que ele é tipo... Ele é um jovem adulto, ele deve estar com seus 20 anos. Que ele é meio vagabonde, né? Ele quer ser streamer, a vida dele quer ser streamer, né? Vagabundo resolve. Ele quer ser streamer, então a vida dele é ficar ali de noite jogando, fazendo live. Tipo a Samira Close tailandês? Até a mãe dele sacaneia ele, porque só tem 6 pessoas na live dele, né? Então... Amo, igual os meus vídeos do YouTube. Você para. Você para. E aí a mãe dele sacaneia e tal. E aí uma prima dele tá cuidando do avô dela, que tá, tipo, na hora de desencarnar já. E aí quando ele desencarna, ele deixa... É, lá no bico do corvo. E aí quando ele desencarna, ele deixa a casa pra ele, pra prima dele. E aí ela fala assim, ah, porque eu era a preferida dele, né? E aí ele decide que vai ser o preferido da avó dele. Porque a avó dele descobre que tá com câncer no estômago. E aí ele decide que ele vai ser o favorito da avó dele. Só que ele é totalmente relapso, ele não tinha contato nenhum com essa avó dele e tal, não sei o quê. E aí ele se muda pra casa da avó dele. E aí eles começam a ter essa troca, né? A princípio muito distante, depois vai se aproximando. E conforme a vovó vai ficando mais doente, você ficando mais triste, né? E assim, eu não sei se vocês vão ter interesse em ver o filme, né? Então, eu não vou contar o final, né? Mas é um filme muito, muito, muito querido. Ele faz você rir e ele faz você chorar também. Faz você chorar direitinho, né? E os dois atores que fazem a vovó e o neto, eles também são maravilhosos. Eles são muito, muito, muito, muito bons. A gente sabe que quando a gente tá vendo um filme geralmente asiático e tal, é um pouco diferente, né, o tom das atuações. Mas aqui é muito gostoso de ver, gente. Eu fiquei realmente apaixonado por esse filme. Recomendo aí bastante ele. Um grande hit, né? E eu também vi esse fim de semana a Ayo Edebiri passar uma vergonha num filme que vai sair no Brasil. Passou uma vergonha federal num filme com o John Malkovich, gente. Aí eu tava até falando com o menino Leandro, que não é o Leandro Chaves não, tá? É outro Leandro. É o Lerusco, né? Que ele tá morando lá em Los Angeles, então ele vai em várias desses eventos de pré-estreia e tal, não sei o quê. E aí quando eu postei a nota do macaco e a nota desse filme da Ayo, né? Que é o Opus. Ah, aquele filme do macaco? Que eu vi o pôster já. Aí eu mandei pra ele, ele falou, amigo, eu fui no evento desses dois filmes, né? E os dois filmes estavam o elenco e o diretor. E a gente teve que aplaudir como se fosse a maior peça da sétima arte, né? E os dois filmes são lixosos. Eu falei, é muito difícil ter, né, ter esses privilégios que você tem que realmente, né, fazer as coisas. Igual quando eu lembro que quando eu fui entrevistar a Glória Pires, lá que ela tinha feito aquele filme daquela dona da cirurgia da clínica de cirurgia plástica, que ela tem um remédio que dá errado e tal. E o filme é um lixo, né? E aí quando eu entrevistei ela, eu tive que falar que amei o filme, que achei o filme incrível, né? É, amigo, você não faz por privilégio, né? Complicado, né? Complicado demais! Complicado. Menino, vamos então... Ah, deixa eu e Léo falar de Drag Race, final. Do nada? Do nada, acabou o Drag Race essa semana. Acabou ser tudo. Acabou, mas é como se não tivesse acabado, né? Que semana que vem já tem outro. Não, vai ficar umas 200% sem Drag Race agora. É, poxa, é caramba, cinco. Agora sim. Sei, não, acho que é dia 5 que começa, ó. 10 dias, filho. Respeita. Que isso, hein? Vou deixar vocês falarem enquanto isso, vou botar meu pão de queijo na airfryer. Amo. Então, né, Léo? O que você achou? Lip Sync final. Menino, é foda porque assim, a gente vai cair num questionamento que a gente já fez antes. Monet e Jinx. Quem merecia pelo Lip Sync? Monet. Uhum. Mas Jinx, né? Prata da temporada. Jills e Onya, eu sabia que a Onya ia ganhar, não tinha a menor dúvida. Mas assim, eu acho que a Jills cresceu bastante na reta final da temporada, né? Principalmente ali com a vitória dela do Desafio de Vegas. Sim. E eu acho que não só no lip sync ela foi levemente melhor, não foi grandes coisas melhor também, porque foi um lip sync bem, né? Se você comparar com o da Ninfa e da Safira. Menina, tem... uma que ela tinha hora que dava pra ver que ela nem dublava, né? Ela só Sim. trocava de roupa. Então... Exato. E a. Eu acho que o número final da Onya foi o pior das quatro. Ah, no número lá de. Das apresentações. Né? Porque assim, o da Jills foi muito bom. O da Lexi foi ok. E o da Sam foi divertidinho. O da Oni, ela tava numa falta de energia que eu nem entendi, assim. Porque ela normalmente é super expressiva, super dançante. Ela tava lá só passando. Só existindo, né? É, então. Aí eu fiquei, tá. Eu, queria que dizer que eu amo muito que tem uma drag que se chama Onia. O nome dela é Onia Nerve. Onia Nerve. Eu amo muito. Mas assim, eu acho assim, o lip sync, o problema do, lip sync da Jules não foi bom. Ela esquecia. E ela foi tirando as roupas e não tinha impacto nenhum. Se ela fizesse um grande lip sync, aí que os fãs da Jules estão questionando, que ela que ela fala, ela comeu a coisa viva. Menina, ela só foi um pouquinho melhor que a. É porque a Onya só tava dançando como se ela tivesse numa boate, assim, animada e tal, mas assim, não tinha. Não que o da Jules tivesse muito a ver com a música, mas pelo menos tava mais performático. E a Onya só tava, dá o passinho, gira. Então. Foi bem ruim no geral, né? Não é um lip sync de final. Sim. O problema é que o que me irritou, que é o que me irritou a mesma coisa na temporada 10, eu acho. Que a temporada 9 foi a temporada que a Sasha fez todo o rolê da peruca e pétala, né? Na temporada 10, as bichas foi tudo armada, com os vestidos gigantescos pra falar, vamos fazer um review aqui também. E nessa foi a mesma coisa. É, a Alexi, se ela tivesse ido pro lip sync, ela ia arrasar com a Bracadá, porque ela tava com asa, com coisa, com não sei o que, só que, né? Ia fazer todo um negócio, mas assim, dava pra ver que tinha um negócio escondido ali. Isso que me irrita, porque assim, o que foi bom da Sasha lá é que ninguém tava esperando. Ela tava com uma peruca e tava de novo. E aí começou a sair pétala até do rabo dela. Agora, esse aí a gente já sabia, igual da Jules, ela começou, daqui a pouco ela vai tirar tudo. Aí ela abriu o guarda-chuva, eu achei que ia cair pétalas, não sei, ia voar. Meu, caiu umas flores penduradas. Eu achei que ela não aproveitou o guarda-chuva bem, né? Porque ela abriu e falou, porra, agora vai. E aí na cena seguinte ela tá sem o guarda-chuva. Eu achei que ia ser tipo o que a Ninfa fez com as bolinhas, que saiu os balões voando e tal. Legal. Pois é, mas não foi, né? É, porque assim, aí justificar pra Onya ganhar da... A Jules ganhar da Onya, se ela tivesse feito um lip-sync muito bom, ela ganhava. É a mesma coisa da Sasha na temporada dela. Quem ia ganhar era a Shay. Será que ele seria o coragem de dar pra Jules? Menino, mas na temporada da Sasha, quem ia ganhar era a Shay. Ela era a favorita. Ninguém tava esperando que a Sasha fosse ganhar. Aí do nada veio aquela demônia jogar pétala em cima da cabeça. Aí não tinha como você não passar ela. Entendi. É a mesma coisa da Jules. Se ela fizesse uma grande coisa, eu acho que é pra isso que lip sync final serve. Você faz uma grande coisa lá e aí você vai justificar o porquê você vai ganhar da outra, porque é histórico melhor. Mas não foi. Mas é isso, né? É. Eu acho assim, eu quero dar um salve aqui pra Suzy Tutti, né? Porque a gente falou que ela ganhou as perdedoras. E assim, eu continuo não gostando dela, né? É, não vejo verdade, suas falas, posicionamentos e tal. Mas eu acho que ela ouviu as críticas e assimilou, né? Porque dessa vez a gente teve um hiato longo, inclusive entre o Lollapalooza das perdedoras, do programa ter passado e tal. E eu achei que ela conseguiu variar. Fez um cabelão de roqueira ali, mandou bem, tá se divertindo mais. Então assim, parabéns pra gata, que ela realmente... O que Sunstar não fez, né? Que ela ficou a mesma coisa de sempre. Eu acho assim... Agora, se a gente falar o nome da temporada, por mais que eu deteste Suzy Tutti, ela foi o nome da temporada. É. Porque todo, assim, todo mundo lá superestimando ela, que ela vai não sei o que, vai arrasar, vai comer o cu de todo mundo. Mas assim, não chegou nem na final, porém ela é lembrada o tempo todo. Você vê, assim, foi na final, acho que foi na final, a Liza Minnelli lá performando e ela lá se rasgando de chorar. No Lollapalooza, ela mostrava toda hora, focava a câmera nela, ou tanto na final focava nela, então assim, ela foi o nome dessa temporada, mas... É que foi uma temporada sem história também, né, se você pega a passada, que como a gente já falou, além das finalistas tinha Morfine, tinha Dawn, que se destacou no fim das contas, até as primeiras saíram, Amanda Tormit, não sei o que, tipo, tinha uma coisa... Plane, né, que tava humilhando todo mundo, Márcia da outra... E aí essa começou com todo mundo querendo ser a Plane, porque todo mundo queria ser vilã. Inclusive a Onya no começo estava bem nessa vibe, depois ela foi aquietando. Derrubando e as ninguém... pessoas com bafo, né? E ninguém marcou. Ah, foi a Bafuda que ganhou? Foi. A Riette pediu desculpa. Bom que a Riette tava nas redes sociais falando, falei mesmo, Bafuda, não sei o que, chegou a lá. A Riette falou... é que tava no Brasil, né? É, amiga de Zanon. Adoro. Aí a Ariete chegou pra ela e falou: ai, desculpa, amiga, refleti muito sobre os meus atos, não sei o quê. Aí ela: ah, tudo bem, eu vi que você se arrependeu, pensando, você não se arrependeu porra nenhuma. Para de ser louco. Ariete chave de cadeia. Eu amo. Mas é isso? Isso? É, acho que no final coroou quem tinha que ser coroado. E vamos pra próxima. Ô, Sá, né? Você sabe por que, que essa Suzy Tutti saiu do programa? Por quê? Teve um desafio que era de ir pra Vegas. Eu acho que eu falei semana passada já, mas eu vou repetir. É, que era pra você ir pro show lá que eu fui, né? Drag Race Live. Uhum. Aí a RuPaul perguntou assim: e aí, Suzy, você se imagina indo pra Vegas e tal, não sei o quê? Tinha esse desejo? Aí, Suzy: não, na verdade, tenho a menor vontade. Aí a RuPaul: é, não tá, né, amiga? Não, a velha do nada. A velha perguntou, né, gente? Né? Aí Jules foi super, né, querida, foi super vibe Vegas, ganhou. Na hora do bottom, o povo falou pra Suzy Tutti bem assim: Suzy Tutti, a gente vê você na Broadway, já que Vegas você não quer só... Mentira, e aí, pronto, Suzy Tutti foi eliminada, né? Mas ganhou mais que o segundo lugar, né? Ganhou mais que Jules. Por causa que ela ganhou do lip sync, né? Ela ganhou vários apartamentos, né, na prova. Uhum. Eu amo. Prova do líder. Prova do líder, eu amo. E menino, falar nisso, nem falamos, né? Acabou o Big Brother, né? Graças a Deus, né? Acabou, né? Loucura. E a grande vencedora, esqueci. Guilherme ganhou, né? Ganhou o campeão do povo, né? Que ele colocou na bio. Exatamente. Ganhou. Ele botou? Colocou na bio. Amor! Ai, gente. Eu não vi essa final pavorosa que vocês estavam comentando, porque eu pensei assim: se por um acaso dermos a Ziquezira e Guilherme ganhar, eu volto e vejo a final, mas não vou ver pra ver Renata ganhar, não. Eu acho que você tinha que ver por causa dos shows. Ah, nossa. Acho que a gente podia botar um aqui pro Leozio ver, né, mesmo... Vai cortar. Vai derrubar você, acho que você vai o se Spotify derrubar. O show da Aline e Vanessa ainda. Não, mas o Spotify meio cortar uma coisa que não existe, que é de mentira? O da Aline e da Vanessa eu vi no Twitter, que era da Miley, né? É. Não, do Alipa. Ah, do Alipa? Achei que era Flowers. Não, do Alipa, cantaram tambãozinho. Não, porque assim, eles colocaram umas músicas aleatórias e a única que teve sentido era essa pro programa. Só que foi tão ruim. Menina, e a Ju cantou com o Paulinho mesmo? Cantou. Ruim também. Complicado. É, a única que cantou bem foi Gabi Martins. Cantou. É Gabi mesmo. Martins o nome dela? Gabi Martins. E Marvila, só. E Marvila. Cantaram bem. Mas é aquele Maria negócio que não a cara... A cara de que não nada foi ensaiado, uhum, era gritante, assim. Eles devem ter ensaiado 10 minutos. Mas eu vi comentários que aqui o pãozinho foi bem... Foi bem mal, foi, né? Bem... Filho, ele cantou com a boca. Foi horroroso. Nossa, e eles não sabiam a letra, então foi um horror. É, toda hora um esquecia. Ah, gente, horrível. Eles foram um horror, foi ruim demais, gente, pelo amor de e Deus. E falaram que Tadeu tentou emular o discurso de sapatênis pra Juliette. Tentou, menino. Coitado, não chegou nem perto. Na hora que ele começou o discurso falando da caixinha de breve, ele tá tentando fazer o mesmo da Ju, mas não vai conseguir, ninguém gosta dessa puta. Exatamente. Ninguém gosta dessa ridícula, né? Eu vi Ana Clara debochando, dizendo que deixaram a vencedora do Big Brother sozinha. Uhum. Não, mas é verdade, né? Se até a Ana Maria falou que tava torcendo pro Guilherme, né? Ela falou? Falou no programa. Mas ela falou na cara da Renata? Falou pro Guilherme no programa. Guilherme foi hoje, falou, né? Foi, ele falou, estava torcendo por você. Amanhã vai o Chico? Foi hoje também. Ah, foi junto? Porque amanhã é sábado, né, amiga? Não, amanhã é sexta. Ah, é verdade. Não, foi o Chico hoje também. Ah, amiga, meu sonho de acabar a semana. Garota. Foi o Guilherme no começo e depois foi o Chico no, na outra parte do programa. Mas é aquele negócio, né, gente? Mas a Renata já tinha ido na quarta? Foi ontem. Foi na quarta, não. Que inclusive disseram que foi a menor audiência de uma entrevista de campeão no Mais Você. Tão bom. Quem poderia prever, né? Que cadê as gays de calcinha dela? Cadê as gays de calcinha da Renata? É só a Gia do Vigor que tá lá, né? Gente, eu senti uma vergonha com aquele vídeo dela falando: cadê minhas gays de calcinha? Nossa, mãe do céu. Mas senti uma dor física, né? Mas acabou de perder o dinheiro dela e de Eva, né? Ah, é que, aliás, saiu a fofoca, né? Que teve a festa lá no bar do Mumuzinho depois, no pós, né? E falaram que mostraram pra Eva o vídeo que Renata falava que não ia dividir, né? E que Eva foi pro banheiro, ficou vários minutos do banheiro, depois voltou com cara de chateada. Hoje. Ai, amiga, mas nessa festa Aline e Diogo se pegaram de novo, você viu? Menino, falou que eles transaram, né? No quarto, né? Ah, a gente já não tá sendo julgada pelo Brasil, aproveitar o homem, né? Exato, mas fizeram uns vídeos dele falando grosso com ela, né, menina? No estacionamento lá do coisa, do evento. Eu vou perguntar pra Zanon. Você não transaria com o Diogo fora da casa? Ah, mas... Ah, filho, com repúdio, né? Mas então. E dentro da casa também, né, amiga? Vixe, filho. Deu uma semana. Era você é bem safadona, ainda mais que você não engravida, né? Não, filho. Tenho essa vontade, né? Não sou celeste. Ai, eu... menino, falar aí então rapidamente do episódio que Zanon odiou, né, de The Handmaid's Tale, o episódio da semana passada. Eu amo que a gente não entrou na pauta ainda. É a pauta agora, não. Gente. Mas não tinha Handmaid's. Não, tem pra gente aqui, informalmente. Ah, então, é isso que eu tô falando, na pauta. Eu achei que o tempo da minha janta já tinha tido umas duas coisas na pauta. Ah, a gente enrolou pra você falar pra tudo. Você chegar, exato. Ai, menino, tem coisa que eu nem Handmaid. Foi um episódio que Zanon não gostou, entendo o fato dele não ter gostado. Porque ele é meio que um episódio filler, né? Porque é pra mostrar, pra explicar tudo que Luke e Moira fizeram enquanto o Júnior tava no Alasca, né? Eles estavam ali se infiltrando no Mayday, criando as táticas para poder invadir Gilead. E aí o episódio é basicamente 50 minutos disso. De Luke, Moira e Junho. Junho sendo contra todos os planos. Eu amo, né? Mas o que me chamou a atenção nesse episódio, Zanon, foi o fato de realmente a Junho querer voltar para casa, sabe? Para viver a vida dela com Luke e tal, e não querer se meter com Gilead mais não. Isso me chamou a atenção, de que ela só realmente quis se investir lá quando ela ficou sabendo que a Moira ia pro se infiltrar, né? E principalmente quando ela ficou sabendo que a Janine tava na casa de Jezabel, né? Então, isso eu não entendi, porque até o episódio passado, meu Deus, Hannah, minha filha, vou atrás. Aí ela fala, vou esqueci. Foda-se, Hannah, né? Ah, mas é que todo mundo sabe que ninguém vai tirar ela de lá, né, gente? Então... É, agora a gente já sabe do spoiler da série, né? Exatamente, sabe? Então... É bem complicado, de verdade, assim. Mas eu achei o episódio morno, né? Esse episódio agora é focado na Janine, né? Então vamos ver se vai ser melhor. Né? O episódio dessa semana, focado na Janine. Mas é isso. Não rendeu, ele não tem o que falar. É igual se a gente foi falar dele, mas não tem nem o que falar. É, não tem, não tem. Essa babação, aí ficou moro. Assim, aí eu não aguento mais esse marido da Janine. Ele é muito chato. Ele é muito chato, aí depois de 6 anos sendo um bunda suja... Aí agora ele quer botar pau na mesa, gritar com o Junho. Agora ele é o torto, a Katniss, igual a McKenna. Porque eu que fiz o plano pra poder sair as pessoas tudo, viado, você tava na sua casa sem fazer porra nenhuma quando sua mulher era estuprada, nem respeita. Vai se ferrar, vai fora. Não fez um nada pra tirar a mulher de lá de dentro, tá querendo falar agora que ele é o pica-grossa? É, exatamente, eu, hein? Ele e a Moira. Amor, ai, porque eu não quero mais viver a sua vida. Ah, tá bom. A mulher fez de tudo pra te tirar de Gilead, tirou você de Gilead, ela ficou, e agora tu vai meter essa pra cima de mim. Amo, vai ser pela casa de Jezebel. Eu quero lá, Juno chegando arrasando. De loucão, de lingerie. E Rita voltou, né, mesmo, né, pra Nova Betelém, né? Voltou. Voltou pra mulher dela, né? Não é irmã dela, não? Eu não sei se era irmã, se era mulher, mas fiquei confuso, eu não lembrava dessa personagem. Ela nunca existiu, na verdade, mas eu achei que era a irmã dela, amiga. Ah, então, não sei, porque ela ficou, ai, meu amor, não sei o quê. Achei esquisito pra ser irmã. Ah, é carinhosa com a família. Eu acho que é a irmã dela. Será que ela é parente dos irmãos Irish? Pode ser, ou dos Chico Bentos, né, amiga? Ah, também, né? Eu jurava que era a mulher dela e Rita era sapatã. Eu acho que é irmã. Não, acho que não invalida o fato dela ser sapatã, mas eu acho que é irmão. Acho que era irmã, né? Vamos ver se fala mais alguma coisa. É minha irmã. É minha irmã. Mas uma coisa que movimentou a timeline, inclusive lá no nosso grupo, né, menino? O episódio 2 de The Last of Us, né? Que semana passada a gente tava aí falando que achava que a HBO ia segurar essa morte do Joel até o final da temporada, né, menino? E já no segundo episódio, morreu o menino, né? Morreu a Margarida. Tombadíssimos. Mas assim, eu tenho que dizer que eu gostei muito desse episódio, viado. Que eu fiquei o tempo inteiro com o cu trincado, porque tava acontecendo muita coisa. Quando começou o episódio, tava de boa, até porque eu fui ver o episódio depois que acabou o Big Brother no domingo, né? Então já era mais de meia-noite. Ah, você não e sabia mim... que ele ia morrer, você não tinha visto. Não, não. Ah, porque eu já vi todo mundo pipocando na TL, né? É, não, porque eu não tava com o Twitter aberto, né? Então, assim, tava com aquele... Até porque Brubs tinha falado, né? Falou, gente, spoilers já estão pintando. E eu não tenho costume de ver, diferente de Casa do Dragão, eu não tenho costume de ver o Last of Us na hora que ele tá passando. Eu sempre vejo depois, ou na segunda e tal. Mas nesse, como ia ser feriado na segunda-feira, falei, ah, vou ver depois que acabar o Big Brother. E aí eu comecei vendo, menino. E aí falei assim, provavelmente vou dormir, não vou nem terminar o episódio de hoje. Mas aí, menino, foi realmente nervoso o episódio. Nervoso. Uhum. Fala aí suas observações, amigo, enquanto eu tiro o pão de queijo da airfryer. Menina, então, tive que tossir. Eu falei no primeiro, que eu falei assim, ah, gente, mas dessa vez é uma série genérica de zumbi, e não retiro o que disse, porque eu acho que o plot da primeira temporada não me atrai, e começou a temporada também, mesma coisa, Walking Dead com dinheiro. E aí nesse episódio vem todo esse twist do zumbi, dos fungos lá que vem atacar todo mundo, e do nada tem a tortura de Pedro Pascal, né? Aí eu falei, gente, foi muito bom. Todo do jeito que foi feito assim, do jeito que a menina achou o cara sem querer. E aí ela levou pra lá pra eles e o jeito que ela... Cretina, tortura, né, cara? Filha cretina. Da puta vaca, arrombada, desgraçada. Cretina, cara. Mas achei muito bom e assim, e eu gostei, que eu não sabia, né? É, eu sabia que ela ia matar, porque vocês tinham falado semana passada, mas não sabia que a Ellie ia ver tudo, né? E ele ia marcar todas as caras dos homens, tudo ali, ó, na hora. O que me falaram só é que era que no jogo é o Tommy, né, que tá ali, não a Dina, né? Vocês querem que a Dina vá embora? Mas tá, tem diferença? Não, acho que não. O Tommy é irmão dele, né? Uhum. Que aliás foi bem boa a invasão também, achei foda. Não, foi legal também. Mas The Walking Dead. The Walking Dead total, eu falei, The Walking Dead com dinheiro. Mas tem aquele bichão que foi vindo atrás, aquele bichão dá medo, que o outro meteu fogo nele. E a gente pensando assim, ai meu Deus, será que vai morrer antes de pegar o homem, né, gente? É. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Uhum. Deus é bom o tempo todo. Sim. Mas agora eu quero vir pra onde a série vai andar. Vai andar pra Revenge da Ellie, né? É, não, tem a grande vingança agora, né? Mas assim, eu quero ver como é que eles vão enrolar. São quantos episódios da temporada? 7. Então, mais 5 episódios, mais uma temporada inteira pra matar 5 pessoas. É, e não, e ainda. E ela não vai nem poder fazer muita coisa também, pelo fato de que ainda tem mais uma temporada, né? Uhum. Não, mas vai ter vários episódios isolados pra as pessoas chorarem com personagens que elas não conheciam, então. Desenvolvimento dos personagens, né, amigo? É porque não teve temporada passada dos viados que o povo falou que, ah, chorei muito, nem sabia que eles existiam. Mas serviu pra nada, né? Sim, mas até aí... Né? Viado não existia. Sim. Mas, enfim, foi violenta a morte do Joey, viado. Uhum. Eu fiquei... Eu acho assim, que ele tirou um pouco... Eu gostaria, porque assim, tô vendo uma série de zumbi, então eu não tô querendo ver nada que não seja gráfico. Assim, eu acho que na hora que ela ia começar a dar porrada, ele corta e já mostra ele todo mais espancado. É. Eu acho que faltou mostrar ali a real mesmo, ela socando ele e causando a vida dele. Eu acho que eles quiseram dar uma amenizadinha, né? E eu acho que em nenum momento também ele se defendeu, eu acho meio bosta. Porque, assim, é, não, eu acho. Mas mesmo que ele fosse se defender também, ele tava em menor número, né? Tava em desvantagem. Mas menino, você tá lá, fudido, você sabe que você vai morrer, você vai ficar parado esperando morrer? Não, e ela deu um tiro na perna dele, né? Não, aquele tiro foi da hora, que do nada você toma um tiro de escopeta no joelho. Não, e como ele grita, é. Uhum. Nossa. Queria. Nervoso. O Pascal gritando. Claro. Mas ele não tá namorando com a Jennifer Aniston? Que inventaram essa fic, né? Que ele tava namorando com a Jennifer Aniston, né? Ele é viado, gente. Ih! Namora com o Pomescal, né? É. Comigo. Mas então, tá aí, né? Seguindo aqui. Não, agora eu quero ver, vou continuar interessado, assim, né? Que eu quero ver pra onde vai dar. Espero que seja melhor que a primeira temporada, que eu não acho a primeira temporada boa como as pessoas acham. Eu concordo com a senhora. Concordo com a senhora. Espero que eu acho que eu acho esse plot de Revenge muito mais interessante do que um plot. Ah, é a grande mulher que foi a cura, que era pra ser a cura e tal. Agora ninguém mais pensa que ela pode ser a cura. Esqueceu, acabou isso, só porque acabou os vagalumes. É isso, os vagalumes apagou. Não, eu acho engraçado, né? Aquele, eu acho engraçado. Que assim, a outra foi lá, puta, que ah, você acabou com os vagalumes. Meu, ele matou 5 pessoas. Só tinha 5 de vagalume, acabou depois aí. Os vagalumes estavam aí, né, de bobeira. Nossa, voando. Já tava a coisa, no mapa da fome, os vagalumes, não tinha mais ninguém ali. eu amo. Mas, pelo menos, deu uma motivação, assim, pra gente continuar a área, né? Vendo mais. Sucesso demais. Mas então, agora, tendo a pedido de Leonardo, né, vamos entrar na pauta, olha que loucura! Duas horas depois, mas é muito tempo. E vamos começar, então, aí com a gloriosa, né? Salve, salve, Cat's Eyes! Olha, nova aí. Série aí, francesa, né, da Netflix. Baseada no mangá, né, menino? Loucura. Três espiãs demais, né? Francesa. Três espiãs demais da França. Da França. Eu tenho que dizer que eu descobri essa série por acaso, né, menino? Que eu tava zapiane o Prime Video, né? Porque no Prime Video nada que estreia tá diretamente na cara, né? Você tem que procurar ainda assim. E aí eu tava procurando o LOL, né? Que eu assisto. E aí apareceu essa pra mim. Aí eu falei, ah, é nova, né? Eu dei uma olhada, achei o plot interessante, assim, minimamente interessante. Mas, menina, ela é de novembro do ano passado, uma coisa assim, é que agora foi pro Prime. É, deve ter passado na França antes, né? E aí eu fui procurar essa série, e aí eu fui pro Cat's Eyes, mas vai ter uma série animada e vai estrear com o mesmo nome agora. Eu esse vi ano. Isso, eu falei, ué, você tá botando animação do Prime. Do nada virou otaku, né? Não é? E aí, menino? Eu tô vendo aqui que tem uma animação, tem uma série também, que já foi chamada Cat's Eyes, dos anos 80. Os olhos de gato estão aí, né? Muito Cat's Eyes, né? Os olhos coloridos. E aí, menina, o plot é mais ou menos esse, que a gente tem essas três irmãs, né? Demais. Tamara, Silvia, acho, e Alexia, né, menina? Alexia Deschamps. Alexia Deschamps. Isso denota idade, Leonardo, você sabia? Eu sei. Porque os jovens não vão saber quem é Alexia Deschamps, amigo. E onde? Não vão, denota idade isso. Isso denota muita idade. Muita idade. Aí, menino, elas são essas três irmãs aí, três irmãs demais, que a Silvia, né, ou era... Qual é que tava viajando pelo país, pelo Brasil, pelo mundo? Não lembro. Ah, amiga, aí você tá realmente esperando uma... Tinha uma, a morena, né, porque tem uma irmã que é morena, de cabelo preto, uma de cabelo laranja e outra de cabelo louro, é isso. Isso, a loira é a mais velha, a laranja é a mais nova e a do meio é que tá viajando. Isso. A laranja, eu sei que é a Alex. Essa é a única que eu sei, porque é o cabelo laranja. Deixa eu laranja, abrir aqui, né? Pra gente fazer o serviço. Que sem a Mandy aqui, ninguém vai saber o nome das coisas, né? Então, Cat's Eyes. Tem a Alexia, é a ruiva. A outra é a Cília, chamade. E Tamara, né? Show. Aí acho que é a... Acho que é... Não vou saber qual que foi que viajou. A viajante então. É Cília. Cília. Então tá. Cília Mas... Marque. Cília tá voltando dessa viagem que ela, né, não fala com as irmãs, tem 5 anos. E aí ela volta porque ela descobriu o que pode ser uma pista sobre a morte de papai. Porque papai era... Ah, não, acho que eu te enganei. Tamara viajante, Cília, mas... É porque na foto tá trocado os cabelos delas? É verdade, a Tamara tá loura, né? É. Então tá, Tamara tava viajando, tava 5 anos fora de casa, né? Ela era advogada, abriu tudo, mão de tudo pra viajar, sair TikToker. E aí ela volta porque ela descobriu uma pista que pode revelar o que aconteceu na morte de papai. Porque papai era dono de uma galeria de arte. E aí as obras de arte sumiram e ele morreu no incêndio, onde tudo pegou fogo. E aí, né, anos depois, essas obras de arte vão aparecer numa outra exposição na gloriosa Torre Eiffel. E aí, o que me espanta muito nessa série é o fato de que nem Tamara, nem Alex, não é citado em nenhum momento que elas têm... algum tipo de treinamento, que fizeram parkour, fizeram escola de circo do Marcos Frota. E as gatas são, né, treinadíssimas pra escalar a Torre Eiffel, roubar o pergaminho, né, com o desenho do gatinho atrás. Mas a Alexia, eles comentam que ela fez várias aulas. Do circo do Marcos Frota? Sim. Perdi essa parte, então. Ela fala, fiz altas coisas, defesa pessoal, não sei o que, não, roubo de Mas joia. A Tamara não fez. É, não, a Tamara fez, que ela é lado profissional. Não, a Tamara não é advogada? Não, a advogada é a Cília. Não, a Cília não é que trabalha no museu? Caramba. É que trabalha no museu, que o namorado vai lá falar que comprou a casa e o chefe dela fala assim, você não pode ficar recebendo homem aqui no museu. Tem isso. Tem. Pra mim, Cília só tá lá de boa com a Bel, né? Seu grande namoro. Não, tem esse plot. E aí, menino, eu achei ótimo, né? Porque elas roubam a obra de arte, né? É. E elas escalam a Torre Eiffel como se fosse nada, né? Ah, amigo, mas quem viu A Justiceira, né? Que foi gravado na Torre de TV, o mesmo episódio, sabe que as pessoas dão jeito. E, menino, eu tenho que dizer que, assim, eu achei o episódio divertido, mas ele é muito longo. Ele é muito longo. Parece que ele não vai acabar jamais. A segunda vez que elas vão na torre, né? Porque a primeira ela rouba o bagulho, mas não consegue levar. Da segunda, aí a Tamara vai lá pra pegar. E eu achei que ela foi muito burra, né? Porque ela liga pra mulher que roubou lá supostamente as artes, né? E fala assim, então, menina, quero saber de onde tu conseguiu essas artes. Senão eu vou jogar fora. E aí a polícia tá toda lá dentro, fica atrás dela. E eu fico, garota, sai daí logo. E essa mulher fica enrolando, que ela podia ter só pega essa arte e ido embora, né? Depois ligava pra quem fosse, ficou inventando moda pra render um bloco de 50 minutos. Eu fiquei assim, Acho que podia ter sido um pouco mais ágil esse piloto, mas eu acho que você tá cobrando um realismo e uma coisa de uma série de espionagem galhofa que não é pé. Não, mas eu me diverti. É que, então. Né? Porque de toda a pauta que a gente viu essa semana, essa daqui foi. Essa daqui foi uma das poucas que me deu vontade de ver pelo menos mais um. Nossa, mas se essa foi a que deu pouca vontade, imagina o resto, hein, gente? Sabe o que me surpreendeu nessa série? Primeiro, assim, achei o... Eles, claro que não é uma série caríssima, deu super efeito. Mas eu acreditei que elas estavam na torre aí comigo, né? Assim, Não sei se foi gravado lá, se foi chroma que foi, mas foi bastante bem feito. E eu me diverti com as piadinhas que eles foram, tipo, botando ela fugindo ali. E aí ela olha pro boneco, tá com paraquedas, ela vai enganando eles. Aí quando você vê o paraquedas voando, eu falei, gente, mas um bonecão aí. E era realmente um bonecão, achei maravilhoso. Eu tenho a briga dela com a outra loira lá antes de sair. E eu falei, gente, a saída de turista dá pra Torre Eiffel mesmo, que eu fui ver. A loira largou o aço, né? Largou vários tiros lá. E obviamente, né, a Tamara que roubou a obra de arte, obviamente ela namora, ou namorou, né, no caso, com uma pessoa que é um polícia especializado em roubo de arte. Tudo demais. Né? Mas aí agora elas vão seguir aí pra descobrir o que que aconteceu, né? Porque elas sacam que realmente a morte do pai foi... Não foi armada, exatamente. Pra pessoa poder conseguir pegar essas peças, essas obras de arte, né? É bem isso. Eu tô vendo o pôster aqui, gente. Eu achei o pôster muito maneiro. Parece uma coisa meio Birds of Prey. Vou andar lá num grupo. Enfim, bem maneiro. É assim, se a série não fosse de 50 e tantos minutos, eu poderia até dar uma animada maior. Então, o que me pegou é que é muito longa. Muito assim, longa. E aí, como ela ficou ficando longa, eu fui perdendo interesse e não conseguia mais importar. Não, e o pior, todos os episódios da temporada são desse tamanho, não tem. Diminui. Gente, mas não precisava ter uma série desse tamanho todo. Se fosse meia hora de episódio, era muito. Eu também acho que ela é muito, muito, muito longa. Foi isso mais que me deu um brochol. Eu não me importei com ninguém, já não lembro do plot, só lembro da mulher da torre, lá na torre, lá que pegaram os quadros. E que você lembra do namoro da mais velha? Lembro. Abelzinho, o bartender. Ah, lembro. Mas os homens tinham dois homens que eram muito parecidos, não tinha? Eu falei pro Henrique que eles eram iguais e ele falou, não são, porque a Bel é mais bonita. Então, pra mim, era a mesma coisa. Inclusive, Sassi, a Bel, né, o namoro da mais velha, e ele fez uma outra grande obra que a gente viu, que é Escort Boys, né, os apicultores prostitutos. Adoro! Eu sabia que eu conhecia aquela barbinha de algum lugar. Amo. Ai, eu amei a Bel. Ficou sedento, mas aí, né, se tivesse uma versão editada 35 minutos, seria feliz da vida essa série. Versão North to North, né? Nossa, gente, North to North 1 e não. Versão mais 14, né? Mas é isso, né? Deixando o Zóio de Gato pra trás, menino. Outra que nós vimos, né? E nessa daí a gente falou que era do Prime, falou, né? Pra as pessoas irem atrás. Porque eu sei que o povo ficou muito afim de ver, né? Ah, com certeza. Gente, eu sabia quem era quem nesse personagem, viado. É, gente, são três irmãos, né? Saber. Uma que eu vi no modo Leose de viver, né? Foi o Domo de Vidro, né? Ah, esse eu vi no modo Leose de não ver. O Domo de Vidro aí. Que eu confesso que eu achei que eu ia achar interessante, mas assim. Eu achei o primeiro episódio tão chato, que eu só não quis ver mais. Isso. E aí eu fiz como Leose, né? Pulei pro último episódio. Menino, eu achei que ia ser tão interessante porque eu fui a primeira que eu vi da pauta. Falei, vou assistir porque eu acho que essa é que eu vou conseguir ver tudo e eu assisto ela inteira e não preciso ver mais nada. E aí, o que aconteceu? Me auto-sabotei, porque eu odiei tudo e tive que ver quase tudo. Não, pior que nesse episódio não acontece basicamente nada, né? Porque a gente vê o sequestro da menina lá, né? Na gloriosa Leila. Né? É, a gente vê o sequestro dela, que ela é colocada nessa caixa de vidro. E aí a gente já tá no futuro, que ela, né, virou... É, tipo, estuda, né, faz o perfil dos criminosos e tal, não sei o quê. Morando no Estados Unidos. É humilhada, né? É humilhada pra ser sequestrada, porque o povo fica sequestrada. Gente. E aí, a mãe de criação dela morre, e até então você não sabe por que ela tem uma mãe de criação, porque ela tinha uma mãe de verdade, né? E aí ela volta lá pra cidadezinha. Tá dizendo que mãe de criação não é de verdade? Cancelado. Sequestrado. Nem posso dizer isso, que eu tenho a mãe de criação, né? É verdade. Você mandou mensagem pra você agora. Só não fiquei preso no ramo de vidro. Graças a Deus. E não aí... seja por isso. É porque você ia quebrar... Tá, você quebra box. Garoto. E aí... acontece só isso no primeiro episódio, né? Mas é uma hora que tá fazendo isso, né? O velório. Aí a gente vê que ela foi adotada pelo detetive que cuidou do caso dela, adotada. Né? Ela foi adotada pelo detetive que cuidou do caso dela. E basicamente é isso que acontece no primeiro episódio. Ah, no final do primeiro episódio acontece que ela marca de tomar um brunch com a melhor amiga antes de voltar para os Estados Unidos. E quando ela chega lá, a melhor amiga está morta dentro da banheira. E a filha dela desapareceu, né? E aí isso dá gatilhos nela. E aí ela decide ajudar na investigação. E obviamente eu não ia ver os outros episódios todos pra ver o que aconteceu. E aí eu pulei pro último episódio, que é o que realmente importa. Nunca errou. E aí, menino, quando começa esse último episódio, ela tá desconfiando que o Tomás, que é o atual delegado da cidade, tá envolvido, porque ela entra na casa dele e ela acha o celular da mulher que foi morta, da amiga dela que foi morta. E aí ela avisa o pai, do pai da menina que foi sequestrada, né? Porque ele tá sem saber onde ela tá. Ele avisa, ela fala assim, olha, eu achei o celular da fulana aqui na casa do Tomás, então avisa a polícia, mas sem falar com ele. Então, beleza. Ela fala tipo assim, BC avisa que a gaga é a maior, essas coisas assim. É isso. E aí, menino, o que acontece? Ela faz isso... E aí ela volta pra casa. Ela volta pra casa? Não, ela fica seguindo esse policial, o Thomas. E aí ele fica fazendo... Vai em vários lugares, ela fica seguindo ele. E aí quando ela tá seguindo ele, a gente vê uma mão pegando ela, fazendo ela desmaiar. E aí ela acorda de novo dentro da caixa de vidro. Uma mão? Uma mão. Eita. E aí quem tá, ela tá dentro da caixa de vidro. E a menina que foi sequestrada também tá nessa mesma caixa de vidro. Na mesma? Na mesma. Gente, na mesma cara, era tão pequena aquela caixa. E Larissa Tomate? Limão. E aí elas estão lá dentro da casa da caixa de vidro, né? Quando chega o sequestrador, aí ele fica batendo assim no vidro com os dedos, aí ela começa a falar assim, cara, solta a gente, deixa a gente ir embora. Você pode... Ele faz igual o Thiago Leifert batendo no vidro, lembra? Na final do Big Brother? Sim. E aí a gente tem a grande revelação de quem é o sequestrador, né? Quem é? Que é o pai adotivo dela, o detetive. Gente. Walter. Valtinho. Walter Salles. Ele é o sequestrador. E ele sequestrou ela quando ela era criança, né? Oxi. Ele falou que ele viu ela numa noite de fogueira que tava tendo lá quando ela era criança. E segundo ele, ele se encantou por ela e ele precisava ter ela. Aí ele ficou... Mostra várias cenas de flashback, né? Ele olhando ela em vários lugares, assim, olhando várias vezes ela. E um dia ele decidiu pegar ela pra ele. E aí ele pegou, sequestrou ela, só que ela conseguiu fugir, né? E aí, qual foi o subterfúgio que ele usou pra conseguir ter ela de novo? Matou a mãe dela e adotou ela. Ah, que fofo. Ai, né? Um querido, né? Um querido, é amor, né? Isso aí, né? E ele fala, você sempre foi minha, sempre vai ser minha, né? Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a resposta talvez me perturbe um pouco, mas pra eu entender. Ele tinha essa fixação mesmo paternal por ela ou era uma fixação romântica sexual? Não, era romântica. Ele só queria ter a posse da pessoa. E colocar como se fosse uma boneca. As pessoas do nada viram as crianças e falaram, vai ser minha. E por algum motivo, ele já tinha feito isso com outras meninas também, mais três. E ele sempre cortava os cabelos dela. Então ele corta o cabelo dessa menina novinha, que tá sequestrada agora. E aí ele começa a matar ela, porque ele fala, eu já consegui você de volta pra mim, minha Leila, então não preciso mais dela. E aí nisso, o Thomas volta na casa pra investigar alguma coisa e ouve o barulho. E aí ele vai lá, descobre que o Walter é o coisa, dá um tiro no Walter. Resgata a Leila, resgata a menina, né? Final feliz. E aí, no final, corta mais 6 meses no futuro. A Leila vai na prisão visitar o Walter pra tentar descobrir onde estão os corpos. Mas o Walter não tinha morrido? Não, só levou um tiro, mas sobreviveu. Ah, tá. Aí a Leila vai na prisão visitar ele e pergunta aonde estão os corpos das outras meninas. Que eles queriam, que ela quer saber, pra poder dar paz pras famílias e tal. E ele fala... Não vou falar nada, porque o que eu queria, eu já tenho. Você pra sempre aqui, aí ele aponta pra mente dela, pra mente dele, e ele fala, e eu vou estar pra sempre aí, e aponta pra mente dela. E acaba a série. Nossa, é quase o final de Lola e coisa, e Sofia. Copiou Beleza Fatal. Você está sempre comigo, né? E aí acabou. Que inferno, hein? Eu vou procurar pra onde quer que eu vá. Leva você no olhar. Ele ficou. Aí ela ficou cantando pra ele, né? Why you so obsessed with me? Mas é isso. Mas a menina não morre, não, a menininha lá do. Não. Não. E aí, mas a outra adota ela? Não, ela tem pai, pô. Ah, tem pai. Não tem pai ausente. Tem pai. Só não tem mãe, mas pai ela tem. Que o pai, inclusive, é o que se torna o primeiro suspeito, né? Do sumiço dela. Eles prendem ele e tudo. Mas é isso. Foi isso, gente. Domo de vidro. Livrei vocês dessa bomba aí. E segundo o Marcelo, não existem mais séries assim, né? Imagina, só todo dia na Netflix, né? Mas não existe. A próxima menina é o grande hit aí, né? Estrelada por Polo de Elite, né? Que é O Jardineire, né? Ai, se eu fosse uma flor, esse jardineiro não ia ter descanso. Ai, se eu fosse a mãe dele. Como se eu fosse você me rega, né? Você me cheira. Eu fiquei nesse na dúvida eu vou. Se essa série é espanhola ou mexicana, né? Eu fiquei na dúvida. É espanhola. Espanhola, né? Porque Elite era espanhola, então eu imaginei que fosse espanhola por causa do Polo, né? Mas eu fiquei na dúvida porque a mulher fica falando toda hora. Não, porque é a nossa casa no México, que a gente vai voltar pro México, eu quero comprar minha casa no México. Que é a obsessão dessa tia, da tia Roberto Carlos, é essa. Né? Nossa, a gente quer ganhar tanto dinheiro pra comprar a porra da casa do México, gente. Vai comprar uma casa de outro lugar, né? Que ela nem sabe se vão querer vender pra ela de novo, né? É. E aí, menino, o plot é que a gente tem esse menino, Elmer, né, que é Polo, que quando ele era criança, ele sofreu um acidente. E esse acidente afetou o cérebro dele e ele não sente nenhum tipo de emoção. Ele não sente emoções. E por causa disso, a mãe dele transformou ele num assassino por aluguel. Porque ela quis. É, que ela, em vez de trabalhar, né, falou, se eu posso transformar meu filho num assassino, né, e fazer ele ganhar dinheiro para nós, por que não? Eu queria só dizer que esse plot, ele não sentia as emoções, é só para matar a gente mesmo, porque ele se apaixona... Ele... Não, menino, mas é porque você ele não viu primeiro, né? Ele não tem sentimentos, mas ele ainda sente tesão. Ele é igual a Anitta. Mas ele não é só tesão, ele fica, tipo, todo bobinho com a menina. É que vocês só viram o primeiro, né? Eu vi o segundo. E no segundo eles explicam, né? Porque aí ele tá fazendo esses assassinatos, né? Inclusive, aparece ele matando o menino lá no primeiro episódio. E aí depois surge essa missão pra ele, dele matar essa menina, né? Violeta. Que supostamente matou o filho de uma granfina. E aí, quando ele vai matar... Ele conhece ela porque ele tem um desmaio, né? Ele tem um desmaio. E aí, no segundo episódio, ele desmaia de novo. E aí, a gente vai descobrir que ele tem um tumor no cérebro. E aí, o tumor está afetando a estrutura do cérebro dele. E ele voltou a ter os sentimentos e sensações. Olha, Brasil! Amo! do nada meter emocionado, né? Porque ele não fica com a visão turva no primeiro episódio, algumas vezes lá. Ah, menino, não vou lembrar disso, não. É o tumor. Mas você tá falando, eu confio em você. Entendi. E aí, como não tem a Amelia Shepard pra operar, ele tá com esse tumor lá, então ele consegue ter os sentimentos. Aí ele sente amor, sente raiva, né? Sente tristeza, que ele vê Titanic com a mãe dele e começa a chorar. Mas então, ele é um assassino do bem, né? Tem isso também, né? Ele só mata quem tá causando. Mas ele não... Ele só não quer matar a Violeta, porque ele se apaixonou por ela. É aí o reversa, né, essa série. Só que esse assassinato, se ele cometer, vai gerar muito dinheiro pra mãe dele, né? Então a mãe dele fica insistindo pra ele fazer. E ele fala, cara, não vou fazer. Tô apaixonado por ela. Tem que comprar casa no México, os caras é todo. Comprar casa no México, exatamente. Só que como ele não teve sentimentos por muito tempo, ele não tem repertório, né, pra lidar com os sentimentos. Tanto que tem um dia que o cara grita com a Violeta, e aí o que ele faz? Ele fica com raiva, e aí ele decide matar o cara. Só que como ele tá agindo no instinto, ele acaba deixando algumas pegadas, né, pra poderem serem seguidas pela polícia. Aliás, no primeiro episódio, eu achei um pouco, né, que a detetive é uma senhora, o detetive é um senhor todo caquético, e ela fica chamando ele pra transar. Eu achei um pouco, né. É, mulheres mais velhas não transam? Achei no meu mundo, não. No meu mundo, não. Acho que deixa a Maria transar com o genro. Ah, com o genro? Meu Deus. E aí, menino, tem isso, né? Então, ele... E aí, quando ela descobre que tá com o câncer, a mãe dele fala pra ele assim, tudo bem, eu posso cancelar o serviço, mas você vai ter que fazer o tratamento pra curar o tumor e depois a gente fazer a cirurgia. E aí ele decide, ele fala, cara, não vou fazer tratamento nenhum, a minha vida inteira eu nunca senti nada. E agora eu tô sentindo muito, gostando muito de sentir. Então, foda-se todo mundo, vou viver minha vida. É isso aí, um beijo, um abraço a todos e tchau. Essa é dança, I feel so good right now. Eu acho que ele podia cantar também. Eu posso te sentir, ouvir a sua voz. Já ouvi também. Você sente, mas... tu senta, eu sinto. Mas e aí, você viu o final pra saber o que aconteceu? Não, só vi esses mesmo. Ah, entendi. Achei que você tinha. Mas dá a entender que a mãe dele vai assumir a missão de matar a Violeta e ele vai proteger ela. Eu achei mais interessante você contando o segundo que foi o primeiro inteiro. Não, o primeiro é chato. Eu não achei. Eu falei assim, não odiei. Eu, assim, se acabasse todas as séries do mundo, eu assistiria essa. Mas porque eu não achei chato, eu achei até uma coisa interessante. Eu achei um meio Why Women Kill segunda temporada com Yu. Esse menino desperdiçado, porque como eu falei, esse menino, sem pegar homem e com roupa, não tem porquê. Não, esse cabelinho de anjo que botaram nele. Ah, achei bonitinho. Ah, não, achei ele fofo. Achei ele bonitinho. Prefiro ele com cabelo de polo. Mas eu gostei, assim, eu gostei, mas não a ponto na cama do amigo, né, dando uma mãozinha. Mão amiga. Eu gostei, mas não a ponto de continuar vendo outros episódios. Ué, vai assistir, mas não a ponto de continuar? É, gostei, assim, achei interessante, não me ofende, não é ruim. Mas vai assistir mais. Mas não, Pinheiro, porque não é o tipo de série que eu assisto. Se fosse o tipo de série que eu assisto, eu assistiria, né? Pra quem gosta. É, bom. Eu acho que eu vou deixar amanhã rolando aqui na televisão, aqui em casa, e conto pra vocês o final na semana que vem. Ah, tenho certeza que você vai ter, né? Não, só porque eu vou estar trabalhando mesmo de casa, sempre deixo passando alguma coisa na TV. Você fica assistindo série enquanto trabalha? Uhum. Gente. Sim. Pecado. Não é isso. Ainda bem que eu sou multitask, né? Beijo ainda na alma. Ainda bem que eu sou boazuda, né? Ainda bem que eu entrego todas as minhas demandas mesmo assistindo série em casa. Bom. Humilhado. Amiga, agora a você lacrou. A próxima série mesmo, que é a de hoje, eu vi os três episódios finais hoje, enquanto trabalhava. Que foi A Garota Roubada, né? Série aí do Disney Plus. Esse eu não vi. Esse é o mesmo esquema da outra. Achei interessante, mas não é uma série que eu assisto. Então, mas essa eu vi no Método Leózio, como o Sá também falou, porque eu acho que a gente tem que divulgar mais essa maneira de ver séries, que a gente passa o recado pros streamers, que é, não precisa ter duração que vocês estão dando, gente. Eu vi, peguei o previews e entendi tudo, com o primeiro e o quinto. Você faz toda uma economia de dinheiro, mental, né? E mental, né? Não, para os produtores é dinheiro, eles não vão ficar gastando para fazer 80 episódios, você vai fazer dois. É isso. Acho que poderia ter três. Se tivesse três, eu tinha visto os três. Como tinha cinco, eu vi dois. Amo. Fez a métrica, né? Noves fora. Exato. E aí assisti, então. A média do voto único da torcida, né? Essa eu vi toda, né? Vi toda, toda, toda. E achei bacana, assim. Não achei das piores coisas, não. Achei bacana, assim. Uma série legalzinha de ver. Achei honesta no que ela se propõe. Mas concordo com você. Três episódios teria contado toda a história da mesma forma e... E seria mais sucinta, assim, que eu acho que... Poderia ter sido um filme, né? Poderia ter sido um filme de 1h40, né? Mas conta pra gente, Leoz, a história dessa série. Menino, Garota Roubada, série aí de... É do Hulu, né? Hulu, isso. Transmissão aqui pelo Disney Plus. A gente tem a história dessa aeromoça, né? Essa querida Elisa Blix, que ela é aeromoça de voos particulares, né? Tipo, já tinha da Taylor Swift. E aí, ela tem uma filhinha, Lucia, seu marido Fred, né, que é Jim Sturck, que tá nojento nessa série, enfim. E aí ela, beleza, tá ali, tranquila, vivendo sua vida. E ela recebe uma ligação da mãe da amiguinha de Lucia, Rebecca. E aí Rebecca fala assim pra ela, menina, nossas filhas estão aqui brincando e tal, super felizes. O que que você acha de deixar a Lucia dormir aqui, fazer um sleepover? Aí Elisa fala assim... Ô, oh, querida, ela nunca dormiu na casa da amiguinha. Ficou com medo dela. Ela nunca viu essa mona na vida dela. Exato, a filha dela tá lá dormindo, tá brincando com uma amiga que ela não conhece a mãe. Ok. Ela fala, mas eu não sei, Lucia pode acordar no meio da noite querendo vir embora, não sei o que, não gosto. Aí a Rebecca fala assim, você faz o seguinte, vem aqui trazer as coisas dela, né, que ela tá sem uma roupinha sequer. Você me conhece, conhece a casa e tudo. E aí você pensa, se você não quiser que ela fique, beleza, você leva as coisas de volta e leva ela, tá tudo certo. Aí ela chega lá na casa de Rebecca e fala, nossa, que casão, hein, menina? Aí ela, pois é, vem aqui conhecer, as meninas estão lá brincando, correndo de um lado pro outro. Elisa vai tirar uma foto das garotas, Rebecca vai falar assim, ei, tira a foto da minha filha não, eu, hein? Ai, ai, ai, não gosto que tire a foto da minha filha sem autorização. Aí Elisa fala assim, ai, desculpa aí, né, não faço mais, não sei o que, mas beleza. Aí fala, não, tá bom, deixa a Lucia dormindo aí então, você leva ela de volta, amanhã eu vou ter que trabalhar. Ah, eu levo sim, fica tranquila. Aí Elisa vai, né, pegar seus voos de vez em quando, aí fala com a Rebecca no telefone, de novo a Rebecca fala, menina, tô aqui brincando, muito bem, comeu tudo direitinho, vai dormir. Tá, beleza. Daqui a pouco eu levo, toda hora ela fica, daqui a pouco eu levo. Isso, meio dia eu levo. Na verdade, elas combinam que Fred vai buscar, né, o marido. Uhum. Aí no dia seguinte a Elisa tá pegando seu voo, e aí ela liga pra Fred e fala, e aí Fred, pegou Lucia? Aí Fred fala, não, Rebecca falou que tava dando um café pra ela, traz meio dia. Ah, beleza. Daqui a pouco passa o tempo, ela liga, e aí Fred, cadê Lucia? Fred adormecido no sofá fala, mulher, mandei mensagem pra Rebecca. Mandei mensagem pra Rebecca porque realmente passou um pouco do tempo, né? Aí Elisa fala, homem, é 14h30. Aí fala assim, ah não, de boa. Tempo. Vou ligar pra ela. Mas deixa eu te falar. O número que ela te ligou ontem aparecia pra você? A Elisa falou, sim, né? Não, porque aqui quando ela ligou pra falar que ia trazer a Lucia, era um número não identificado. Aí a Elisa já começa a ficar toda se tremendo. Ele só, não, vamos lá na casa buscar e tal, né? Quando os dois batem na casa, abre uma cleaner, né? Uma mulher latina. Uhum. E eles falam, oi, a gente veio buscar a Lucia, não sei o quê, casa da Rebecca, né? Aí a mulher fala assim, eu apenas limpiar casa de temporada. Aí eles falam assim, não, mas a família que mora aqui. No família, aluguel, de eu limpar. Família? E que aí... família? Não me lembro de família nenhuma. Família nenhuma. E aí a gente inicia esse grande plot roubado, de roubo, que é, Rebecca sequestrou Lucia, fingiu que era uma mãe, né, de família e tal, uhum. Pegou essa casa. E Lucia não sabe por quê. Elisa não sabe o que rolou, né? Ou a Elisa? Grande Elisa Blix. Elisa Blix. E aí a gente tem a entrada na história de uma personagem muito importante, muito relevante, que é Selma, né? Gil Grigio. Gil Grigio, a repórter intrépida de One Day, que ela vai investigar essa grande história e aí começa um monte de gente a adaptar. E aí a gente tem uma teoria de que, né, quando o povo começa a falar com Elisa... Na verdade, é a amante de Fred, que ele conheceu no chat do UOL. que tá por trás de tudo, porque ele fala pra ela, ah, meu amor, me envolvi com essa mulher e tal, pode ser que tenha algo a ver. E ela ficou ofendidíssima, né, Elizabeth? Mas Elizabeth também, fica... errado ele não tá, né, tipo, pegar a mulher dele, deixar a filha com uma desconhecida, melhor catar uma na rua aí que não vai ter esse filho de problema. É, ele solta essa, né, eu jamais deixaria minha filha dormir na casa de um desconhecido. E Elisa fala assim, como é que você me julga uma mulher mãe solteira, não sei o que e tal, né? E aí começa o embate entre eles, e porque essa amante de Fred deixou várias ameaças, né? Vou acabar com a sua vida, da sua mulher, não sei o que, essa tua porra. Foi então a amante. Porém, muitas vagas vão rolar nessa série depois, né, Sassi? Só do que eu vi no previous dos episódios que eu perdi, que assim, meu Deus. Exatamente, porque a gente descobre muitas coisas a respeito de Elisa Blix, né, menino? Descobre muitas coisas, a gente descobre que Elisa Blix vivia numa comunidade estilo Gilead. Uhum, culto, né? Vivia lá numa estilo Gilead. Ela fugiu e, a princípio, ela estava lá no dia em que seu pai morreu de forma misteriosa. Bom, que a gente vai descobrir só no último episódio o que acontece, né? Ela tava lá. Eu só queria saber, Sassi, antes da gente seguir para esse plot, o que é que o Zanon achou do primeiro? Qual a expectativa que ele ficou? Não, menino, então, é o que eu falei. Gostei, mas não é o estilo de série que eu vejo, desse de investigação, desse troço aí. Uhum. E aí, pra continuar. Mas assim, achei interessante. Mas eu falei, gente, eles vão começar a culpabilizar a mãe ali, sendo que a mãe não tem nada, né? Do nada, a mãe, só porque deixou a casa na fila de estranho, que ninguém conhece, vai ser julgado? Deveria, mas... Mas assim, eu tava... O quê? Vai ser essa... Na verdade, essa moça aí é amante mesmo, que tava indo atrás, e vai se desenrolar o plot desse e vai ter todo esse questionamento aí. Mas se a gente te disser que não é? Vou acreditar porque é vocês, mas... Se a gente disser que a mulher que sequestrou Lucia, na verdade, é esposa de um homem que Elisa Blix matou atropelado. E matou, gente, não só... nada. Não, você querida. Não tá dizendo que em algum momento da série também eles dão a entender que a sequestradora é a verdadeira mãe de Lucia. Que é Elisa, ele é a verdadeira mãe de Lucia. Que aparentemente Elisa Blix teria roubado Lucia dela. Que só que aí depois a gente vê ela mexendo no era Photoshop. É, porque Lucia tem uma marca de nascença nas costas. E aí a gente vê ela no Photoshop botando a marca de nascença nas fotos da criança. Aí a gente fala assim, fake news, né? Mas sabe, eu queria te perguntar o seguinte, se a série chega... Porque no primeiro eles dão uma pincelada pra responder o seguinte. Como é que é o nome da filhinha de Rebeca, Nina? Josefine? Josefine. Eles explicam como é que Josefine e Lucia se conheceram, porque assim, dão a entender que era coleguinha de escola. Sim. Ela colocou a menina lá pra estudar, mas é tudo parte do plano dela, né? E aí era tudo documento falso, ninguém sabia de onde ela era. Sim. Mas escolas estão seguras, né? Ah, muito, né? Não, porque pra mim elas eram besties da vida inteira. Não, tinha acabado ela de se conhecer. Fala, ah, elas têm uma grande conexão, não dá pra fingir isso, não sei o quê. Não, tinha acabado de se conhecer ali. Então, amante do cara não tem nada de relação nessa história. Não, amante era só... Na verdade, quem era amante era a gloriosa Elisa Blix, né? Ela era amante, ela tinha um amante chamado Marcus Turner, porque durante a série inteira fica aparecendo um homem na cadeia que você não sabe o que esse homem tá fazendo nessa série. Porque não tem nada, né? Ele tá lá na cadeia, ele fica... Eles só inserem lá pra falar alguma coisa. É, ele fica cortando as notícias de jornal sobre o sequestro de Lucia, né? Você não entende. E aí depois a gente descobre que ele, na verdade, ele era dono de vários hotéis e a Elisa fazia a aeromoçagem quando ele tava viajando de jatinho. E aí essa mulher ficava alisando esse homem e eles tiveram um caso. Inclusive, o filho mais novo de Elisa é filho dele. Lucio. Né? E aí essa mulher fez um escarcéu porque o homem tava trocando mensagem no zap com a outra... Sendo que ela, 5 anos antes, tinha tido um filho com um amante. O marido sabia? Não sabia de nada. O marido criou como se fosse dele. Exatamente. E mas que não ela é teria. Pai, né? De criação não é pai, né? Como diz, né? Não, ela fala no episódio final que ele vai ser sempre pai do menino. Que bom, né? Aí... O que essa puta faz? Ela julgou, né? E aí. A gente descobre que ele tá preso porque ele atropelou uma pessoa e fugiu, né? Foi um hit and run. E aí a gente descobre... Atropelou é bondade sua, né? Ele explodiu o carro da pessoa, né? É. Que eu não sei nem como é que o carro dele conseguiu sair dirigindo, né? Da forma que ele capotou o outro carro. Uhum. E aí quem tava nesse carro que morreu era o marido de Rebeca Nina, a sequestradora. Ó. Só que até então a gente achava que era só o marido. Mas na verdade Rebeca Nina tinha duas filhas, Josefine e Lulu. E aí Josefine passa mal, Rebeca sai do carro pra segurar o cabelo dela enquanto ela vomita numa cena não, super natural. Fala direito dessa cena, porque essa cena é muito natural, tá? Muito natural. Tá lá a Nina com sua família feliz, aí Lulu, Lulu não, Josefine fala assim, mãe tô meio enjoada. Quero gostar. Nina fala... Não, você tem que fazer a voz dela. Agora! Você tem que fazer a voz dela igual as mães do Bebê Reborn faz a voz dos... Ela fala assim, mamãe, eu estou um pouco enjoada. A Nina fala, para o carro agora, para tudo. Aí o marido, gente, que é isso? Para, ela sai correndo com a garota pro meio do mato. Eu fiquei assim, gente, mas, né? Pega um baldinho, uma coisa. Aí ela fica lá, empurrando, tipo, batendo as costas da garota pra ela vomitar. De repente, viado, você só ouve um estrondo, uma explosão atômica. Que acabou. Quando ela olha, o carro tá virado, todo esbagaçado, todo esfumaçado, né? Ela nem se dá o trabalho de tentar salvar o marido e a filha, porque acho que não tinha nem como. Uhum. Enquanto isso, o outro carro dando um pinote na estrada, fugindo. Eu falei, gente do céu. E aí a gente descobre, né, que na verdade a grande vingança de Nina, barra Rebeca, é que como ela perdeu uma filha e um marido por conta Mas quem tava nesse carro? Então, aí o carro, a gente vai ter que voltar, vamos fazer aquela edição, né, tá? Quando a gente vai conhecer a história de Elisa, que tinha esses pais aí que o pai morreu, né, misteriosamente, a gente descobre caiu, que... Caiu da escada. É, caiu. A gente descobre o quê? Que o pai de Elisa era abusador, assassino de crianças. Desde quando ela abusava dela. Desde quando ela era pequena. É, abusava dela com a anuência da mãe, né? Uhum. Família saudável. E aí ela, nesse dia que tudo aconteceu, Elisa tava visitando os pais com o Marcos, né? Que é seu amante, filho de pai do seu filho. Isso, ela levou o amante... Com os filhos. Quer dizer, com a filha, né? Filha, que ela tava grávida ainda. Isso, Lucia tava lá pequenininha. Ela botou Lucia pra dormir num quartinho ali, né? E aí ficou conversando com a mãe. Daqui a pouco ela falou, cadê o meu pai? Aí ela subiu, o pai dela tava parado no corredor, olhando Lucia dormir, assim, né? Desejando, dá vontade. Mentira, não tem nada disso, ele só tá olhando. Não, né? Tem nada disso, não, tá só olhando. Ele só tá olhando, e ela fica muito bolada, ela fala, não acredito, isso aqui, não, só tô... Ah, ela é uma graça, não sei o quê. Aí ela arranca Lucia do quarto, manda descer, e aí numa briga com o pai, que ela joga na cara as coisas que ele fez, ela empurra ele da escada, matando-o. Nazaré. E aí, a partir dessa cena, ela saiu correndo com o Marco de lá, pegou a Lucia, botou no carro, e saiu dirigindo, bateu no carro da Nina, né? Que a Nina não estava, no caso, que ela tava ajudando a filhinha a vomitar. Uhum. E não só isso, como ela, né, a grande mãe aí, nova mãe, o Marcos assumiu a culpa do crime e foi pra cadeia, por causa desse rolo aí. Então, né, ele tava lá na cadeia sempre vendo as coisas, porque ele assumiu a culpa por ela, mas na verdade a culpa era de Elisinha. Elisa Blitz. E Nina sabia disso e falou, pegou minha filha, vou roubar a tua. Uhum. Um grande plot. E aí, enquanto essas duas estão envolvidas nisso, que eu achei interessante, Selminha, a grande Geogrijo, tá porra nenhuma, a série inteira. Fica andando do lado pro outro. Ela Selminha... só fica sendo chata o tempo inteiro. É, ela viaja com a Elisa pra ir atrás da outra, tipo, tava todo mundo já atrás, mas elas decidem por conta própria, né? Ela descobre, né, a foto, né? Selminha descobre a foto no episódio 4. Sim. E aí ela chega lá, fica impedindo a mulher de fazer tudo, aí eles uma hora falam assim, não, pode deixar, vou fazer o que você tá falando assim. Abandona a mulher no meio da pista, pega o carro e sai, e resolve tudo sem Selma. E Selma faz porra nenhuma. Ela chama a polícia. Ai, nossa. Aí Elisa acaba chegando no lugar onde Nina tava escondida. Nina passa também metade do episódio final pedindo um passaporte pra João, né? Aham, João. Grande falsificador João. Ela dá 500 euros pra mulher, pra vizinha que vai achar João, a mulher só vai, ela bate na porta dele, ele chega. Nunca errou. A Isa, não, ela chega lá e encontra A gente vê umas cenas da Lucia tentando fugir e tal, pedindo ajuda com o cara e tal. A gente não vê o que rola. E quando a Elisa chega, a Nina fala assim: matei tua filha já. Não tem mais o que fazer, acabou ser tudo. Ah, eu tô falando desse jeito, mas é legal a cena, assim, a atuação entre elas duas é bem forte. Uhum. E aí a Nina fala, né? Pô, você acabou com a minha família, com a minha vida, e você seguiu sua vida perfeita depois. Uhum. E aí a Elisa acaba desabafando, fala: ó, a vida que você acha que é perfeita, eu tinha acabado de matar o pai que abusou de mim a vida inteira, e eu realmente não vi o carro na estrada, eu devia ter ficado, mas eu não fiquei, eu tava num desespero muito grande, eu só queria tirar minha filha dali, né? E aí tem essa troca entre as duas, e ela tá achando que a filha tá morta, então ela fala: só me fala onde tá o corpo da minha filha pra eu levar ela pra casa. E aí a Nina acaba falando: menina, tá bem ali, saiu tá correndo, viva, tá ali no matinho. Morreu não, tava de brincos. Era brincos. E aí a Elisa vai, acha a filha. Nessa hora ainda tava apavorada, achando que Nina ia mudar de ideia, ela aponta ela, né? Mas não. Ela tá bem. E aí ela leva a filha pra casa, só que ela acaba assumindo a culpa do crime, né? Da batida no carro. Eu achei que prescreveria, né? Sabe, pelo tempo, mas não, botam ela na cadeia mesmo. É porque foram só 5 anos, né? É. Mas assim, o homem já cumpriu a pena dela, não podia... Aquele louco, né? Podia já contar, já foi pago. Mas não, ela é presa, o marido foi cuidando dos filhos, e a Nina foge com a outra filha, com o Josefina, e a Josefina fala: cadê Lucia? Falou: agora só nós duas, querida. É, como sempre foi, né? Bum! Uhum. Eu acho que o Josefina não estranhou, né? Essa irmã. Não, a Josefina foi a cúmplice perfeita, viado. Uhum. Ah, falou assim: a partir de hoje você tem uma irmã. Ela falou: porra, minha irmã, então. Rose, é Lulu, Rose. É isso. Te amo, irmã. Aí eu te falo assim, Sassi, fora um pouquinho desse contexto do pai dela, da comunidade religiosa e tal, eu realmente não sinto que perdi nada, porque pra acompanhar a investigação de Selma, não, muito obrigado, né? Então, realmente, se fosse três episódios... É Selma e a gente vendo a vida da Elisa Blix acabando, né? A gente descobrindo várias coisas a respeito dela. Mas é isso. Achei, no fim das contas, foi satisfatório. Mas eu acho que tinha muita coisa, assim, tipo, essa história da amante mesmo, tipo, who cares, né, da amante de Fred. Não, ninguém se importa, tanto que ninguém fala disso mais depois. Pois é. E essa coisa de, tipo, ai, a mãe está escondendo alguma coisa, que Selma fica assim, né, tremendo o tempo inteiro, eu sei que Elisa está escondendo alguma coisa. Fica, Elisa denuncia a Selma pro jornal. Pois é. E aí o que Elisa escondia não era da conta de Selma, afinal Selma não fez nada com a informação. Sim, Selma vai atrás da polícia pra saber como é que foi que o homem morreu. Não. Aí fala, o polícia fala pra ela: ó, a gente fez as investigações aqui, as perícias, tudo, e foi, caiu da escada. Acidente, acontece. Acidente. É, acontece, mas nada disso. Mas eu acho que assim, pra quem é fã dessas coisas de trilha e tal, é bem interessante. É, achei satisfatória. Achei satisfatória ela. Como disse, vi 2 episódios ontem, né, e vi 3 hoje enquanto tava trabalhando aí, deixei rolando. Satisfatória, passou bem o tempo. Passou bem o tempo. Interessante, né? Não ofende, como diz Anon. Não ofende. Assim como também não ofende O Melhor do Mundo, né? O filme da blogueirinha. Melhor do mundo. Ah, esse eu não vi. Ah, então bom. É um filme querido demais, esse filme, né? Esse é um filme americano, né? Americano mesmo. Mas eu achei muito querido. E ele é um filme curto, né? Também é muito importante isso, hoje em dia. Menino, um poder de síntese que esse filme teve. Que quando tava chegando no final, nem acreditei mesmo que eles iam conseguir fechar o tempo. Conseguiram. Exatamente. Zanon, é um filme de 1 hora e 23 minutos. Nossa, menino, é um episódio de série. Exatamente. Um episódio de Last of Us, esse filme. Uhum. Podia ter visto no lugar de Domo de Vidro. Domo de Vidro, exatamente. E aí, menino, nesse filme a gente tem Glorioso Galo, né, que ele é tipo o Boninho de um canal mexicano lá, né, e ele é tipo o diretor, o produtor do Teste de Fidelidade mexicano, né. Não é nem o Teste de Fidelidade, é o Você na TV, né. Que chama Melhor do Mundo, né. Melhor do Mundo, exatamente, me prostitui por cheeseburger e tal, não sei o quê. E ele é separado de sua esposa, né, Alicia. Ele é separado de sua esposa, só que ele é um pai relapso, né, eles têm um filhinho lá, que é o Benito. E ele é aquele pai relapso, que nunca aparece, nunca tá presente e tal. E a Alice um dia chama ele pra jantar e fala assim: então, recebi uma proposta pra poder voltar pra Madrid, né, na empresa, na Tomorrow, que eu trabalhava. recebi uma proposta para trabalhar na Tomorrow em Madrid e vou levar meu filho, já que você, né, não tem tempo, não se compromete, vou levar ele. Aí eles estão lá ele conversando. Fala, ah, que bacana, né? Beleza, pode deixar. Pode levar, tá tranquilo, suave, de boa. E aí ela, no meio, eles estão discutindo, no meio da discussão, ele dá a entender que talvez Benito não seja filho de galo. Não, ela fala, né? É, ela fala, dando a entender que ele talvez não fosse filho de galo. É porque ela fica muito puta dele reagir também, fala assim, porra, você não liga pro seu filho mesmo, não sei o que. Ele, ué, você quer que eu fizesse? Ela, não, mas você, tipo, vai, não tá nem aí, seu filho vai... E aí ele fica meio assim na defensiva e ela fala, será que você é pai dele mesmo? É isso. E aí ela pega a bolsinha dela e vai embora. E ela é atropelada quando ela sai do restaurante e morre. Bom. Elisa tava inspirada, né? Exato. E aí, menino, o galo, né, como esse grande pai exemplar, o que ele faz? Ele pegou essa informação, talvez ele não seja seu filho, e mandou fazer um exame de DNA. Né? A mulher acabou de morrer, a criança conhece ele como o único pai que ele tem. E a gente vê que ele é realmente um pai relapso, né? Ele pega o menino, aí o quarto do menino tá cheio de tralha. O menino pede pra comer pizza, ele pede japonês que o menino não gosta. Ele é um pai qualquer nota. E aí ele pede pra fazer o exame de DNA. E o exame de DNA revela que realmente Benito não é seu filho biológico. E aí você me pergunta, Zanão. E aí ele vai fazer essa jornada pra aprender a ser pai, né? Pra poder ficar com seu filho, né? E não. Ele decide que vai ajudar o menino a encontrar o pai dele de verdade pra ele poder se livrar do menino. É, o que eu achei maravilhoso da reação do Benito, que eu tava passando muita raiva com esse filme até essa hora, né? E aí, quando ele vai lá contar, o Benito primeiro fala assim, não conta pra minha avó, né? Porque ele vai ficar com a avó depois que a mãe morre. Eu tenho vergonha. E aí o galo tenta fazer ah, olha, mas nada vai mudar, não sei o quê. Aí o Benito fala, mas não vai mesmo, que tu nunca foi meu pai. Então, e tu já não faz nada mesmo, já é um saco de bosta. Pelo inútil. E aí o galo fica assim, né, meio impactado, mas ah. Aí Benito fala, ó, tô com o celular de mamãe aqui, vamos fuçar as mensagens dela e ver quem pode ser meu pai. E aí eu acho maravilhoso que a leveza que Benito traz pra esse filme, gente. Sim. Eles primeiro vão atrás de um homem que é instrutor de pilates, que mandava mensagem chamando a mãe dele de gostosa. E aí ele fica vendo as mensagens reagindo. É muito bom esse começo de... Tem o pintor também, que desenhava só os quadros da mãe dele. Só desenhava a mãe dele nos quadros. Inferno, dizendo, ah, sua mãe, minha musa maravilhosa. Que corpo, né, espetacular. E aí quando eles perguntam se transou com ela, ele fala, você só vem nudez, só vem maldade em tudo. A arte não é isso. E aí começa essa quest, né, procurando os possíveis pais de Benito. E a gente tem a inserção de um elemento muito importante, que é Diana, né? Que era... Ela era meio psicóloga, meio explicadora, né? Do Benito. Ela era tipo uma pedagoga. Ajudava ele na parte escolar, mas também fazia uma terapiazinha. Exato. Ela entra na... E ele chama ela de hippie o tempo inteiro, né? De Belém. Exato, eu amo. E aí eles vão nessa quest aí procurando os pais de Benito, né, os possíveis pais de Benito. E obviamente vai surgindo aí um laço verdadeiro entre Benito e Galo, né? O laço que eles nunca tiveram começa a se desenvolver. E eu acho muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho. Principalmente porque o Benito, ele não é uma criança chata. Ele tá investido na aventura. É, não, tá, e você vê que ele tem uns momentos de decepção ali com o Galo, mas ele não fica remoendo e não sei o quê. Tipo, ele, ah, tá bom, parte pra próxima. Não que não desse pra entender se ele fizesse algo dramático, mas assim, sim. Acho que pra um filme desse tamanho, era importante que Benito fosse assim, mais, né, fachado. É, não, e quando ele corta relações com o Galo, ele corta relações com o Galo. Quando ele corta mesmo. Não fica de história. Exatamente, não faz chantagem emocional nem nada. É você vai viver tua vida, eu vou viver a minha. E é o galo que vai atrás dele. Exato. Pra falar assim, não, dá pra gente tentar aqui. A gente tem essa outra pista aqui. Esse cara, né, o João Vicente, que era dono da Tomorrow, lá onde tua mãe trabalhava. Entendeu? Acho que ele pode ser seu pai. E assim, quando e tem essa. Eles nesse meio tempo vão pra um evento também Ripongão, né? Ah, casa é muito maneiro. É muito maneiro a Casa da Árvore. Que é quando tem o rompimento, né? Que ele tem que levar o menino pra ver mais uma pessoa. Só que cancelaram você na TV dele, né? pra botar um, show, um reality show. Um reality coreano. Show, hein? Ele fala assim, gente, não posso. Vou ter que ir pra Miami agora pra conseguir um programa novo pra fazer. Fazer um Power Couple, um Big Brother. E aí ele encontra no aeroporto um amigo dele que ele contou uma história lá toda emotiva e o amigo fala, parei de fazer as coisas que não importavam na vida pra me focar no que importa. Bom, e aí ele entende, né? É, mas eu acho que o que eu mais gostei, na hora que o filme acabou, eu senti falta disso, mas eu acho que o que eu mais gostei foi de não ter um momento dele ir atrás do Benny e dizer, não, você não precisa procurar outra pessoa, seu pai foi, sou eu, e não sabe, tipo, não tem isso, mas tem implícito, né? Você vê que o último, que ele, tipo, fica em paz e já tá deixando o Benny e a Diana lá, aí o Benny chama ele ali no walk-talk, né, do Pogo e do Tom. Fofo! E aí fala, não era ele não, pode seguir. E aí você vê que ele olha tipo, ah, tudo bem, não precisa achar mais. É isso, a missão tava completa, que eles estavam na procura do pai, do pai do Benito, e eles acharam, né? Essa Isa não pensando, mim... quem que eles acharam? Não, você não tá nem aí, você não tá cagando nesse momento. Isso. Que a gente fez a deixa pra ele poder falar alguma coisa, e ele, cri, cri, cri, foda-se vocês dois, né? Falem sozinhos, seus filhos da puta. Tá com Dona Paula. Exatamente, tá ignorando a gente. Né? Foi jantar de novo. E aí eu achei uma conclusão satisfatória de que eles fizeram toda essa quest. E na verdade, o Benito já tinha ele como pai, né? E acabou que o Galo se encontrou nessa posição, né? De verdadeiramente pai do Benito. Mas ele também entendeu quando ele deixa lá pro João Vicente lá do Tomorrow, né? Ele fala assim: ah, eu vou embora e tal, não sei o quê. Que ele acha que realmente aconteceu essa conexão, de que realmente esse cara é um cara legal, vai poder ser um pai bacana. E eu acho que é aquela coisa assim, do tipo, se você ama, e deixe-o ir, né? Uhum. Ele meio que faz isso, mas na verdade o João Vicente não era também pai do Benito. E aí ele simplesmente aceita, tipo, tá bom, eu sou o pai do Benito. Era e vou continuar sendo. E o Benito aceita também esse full de ser do Galo ser o pai dele, né? Achei muito querido. Muito querido, de verdade. Fofo. Feel good. Achei muito fofo. Feel good. Exatamente. Uma horinha e 20? Milhões. Nossa. Milhões demais. Milhões demais. Mas agora, menino, vamos pegar nosso cavalo, né? Vamos pegar nosso cavalo aí. E vamos para Ransom Canyon, né? Nova série aí da Netflix. Série de mãe. É. Série de pai, né, revelado. É, pra mim essa categoria é séries de mãe. Séries de pai são as com ação. E essa é a série de mãe, que é junto com Virgin River, né, e Doces Magnólias. Doces Magnólias, inclusive, foi renovada para a quinta temporada pela Netflix. Menina, eu ia te perguntar se Doces Magnólias tinha sido acabado. Renovada. Renovada. Porque esse dia eu tava ouvindo um podcast com Joaninha, né? É, o podcast da Sofia Blush com a Joana Garcia. E ela falando que, ai, Doces Magnólia é o melhor trabalho que eu já encontrei, porque é uma família, que não sei o que, blá, blá. E eu fiquei, mas não acabou? Não acabou, amigo. Renovada pra quinta temporada. É aquela série que passa despercebida. E aí você fala, né? Doces Magnólia é renovada e Heartstopper não, né? Mas é que eu acho que o público de Senhoras de Doces Magnólia é mais fiel, né? Porque os de Heartstopper vão crescendo, vão deixando, vão se interessando por outras coisas. Exatamente. E aí, menino, Ransom Canyon aí, esse grande hit, né, que provavelmente vai ser renovado essa semana que vem aí, protagonizada... O Ransom Canyon, né? Ransom Canyon, pelo nosso francês, Massa Zanon, né, menino? Uhum. E série aí com grandes protagonistas, né, que começando com Josh Duhamel... Que são gostosos. Josh Duhamel... Também temos Minka Kelly, né? Nossa cosplay de Leighton Meester aí. Uhum. Né? Minka Kelly com vários vestidos florais de mãe, né? Apesar dela de mãe. Exato. E também temos o Philip Winchester, né? Que fez várias pontas em várias séries, né? Sempre foi grande. Uhum. Quase protagonista de várias séries. Porque quando ele teve a série foi cancelada. Eu já fiquei impactado com a primeira cena de xerife Philip Winchester, que ele oferecendo um carona pro gostoso parceiro, né? É verdade. Eu já achei, vai rolar aí. É verdade. Yancy Mas não Grey, tem né, viadagem. Menino? Grande Yancy Grey. Nossa, não, uma série da família tradicional, né, amiga? Pois é, mas Doce Magnólia tem viadagem, não? Mas muito de chavada, né, amiga? Essa daqui não tem de chavada, não tem viadagem nenhuma, at all. Essa não tem viadagem, tem? Não. Não, se tivesse eu teria continuado, né? Tem. E assim, seguindo nesse estilinho de série, né, que a gente falou, por exemplo, eu só vi o piloto de Virgin River e nunca mais quis assistir nada, porque eu achei né? Doce Magnolia ainda vi uma temporada e meia, né? Mas também perdi o interesse. E eu vi o piloto de Ransom Canyon e, assim, não fiquei nada interessado. Mas aí hoje o pessoal lá no grupo tava, nossa, mamando muito, inclusive Diego Paixão, mamando essa série, falou que amou, que viu toda, que acabou, ele não percebeu. Não, falei, série de hétero, né? Série de mãe, Zanon. Série de mãe. Série de mãe, eu amo. De mãe, porque não tem um tiro, não tem nada nessa série. Eu achei até interessante como série de mãe, série. Porque é isso, vocês falaram, muita gente bonita e tal. Eu comprei ali no início essa amizade que pode virar amor do Josh Duhamel com a Minka Kelly. Só que, não sei, o piloto termina de um jeito. Eles tentam criar um grande boom com o que sendo aliado ali do irmão Mega Evil, da esposa falecida de Josh Duhamel. E eu fiquei tipo, foda-se, não quero, só quero esse homem sem roupa, né? Mintel. Amo. E eles dão também um motivo ali pro Josh Duhamel não ficar com a Minka Kelly agora, que é basicamente o que chamam de o demorador, né, do roteiro. Você vê que eles se gostam, não tem nada que impeça eles ficarem juntos, e aí ele vai tirar satisfação com ela por ela ter saído com o cunhado, e ela fala assim, eu pensei que pelo menos ia ficar enrolando essa coisa deles são amigos e não admitem, não, ela já fala assim, você sabe que eu sempre gostei de você, você não fez nada, cansei de esperar, e eu vou. E ele fala assim, ah, então vai então, não sei quem é. Não, isso é um tema de vários episódios, né? Porque hoje eu também, depois da Garota Roubada, deixei passando essa. Inclusive, botei dublado pra poder assistir. E aí eu vi até o episódio 7, né? E sem isso é citado. Importa, né? Deixei passando. Aí quando eu vejo. Mas tava... é verdade, amiga. Eu deixo passando. Eu deixo passando. Eu poderia andar passando, deixar passando no YouTube, poderia deixar passando música no Spotify, mas eu deixo série ou filme passando. E eu aí, eles fazem várias vezes. O pai do Josh Duhamel fala isso. Você sabe que ela sempre te amou, que você casou com a melhor amiga dela, mas ela sempre te amou, mas você acha que ela vai ficar te esperando até quando? Aí tem o episódio 5, que ela já tá de namorico lá com o ex-cunhado dele, né? E aí ele fala pra ela, larga ele, fica comigo. Ah, ela então fala. Ele toma atitude, achei que era ela só fala, ela na frente. Aí ela fala pra ele, ela fala, pô, já passou tua hora, né, meu filho? Aí ele fala, não, fica comigo. Aí ela fala, já passou tua hora, bonitão, já passou tua hora. Aí o que ele faz? Vai transar com a ex-esposa do ex-cunhado. Meu Deus. É. E assim, essa série do Josh Duhamel é protagonista dela, supostamente, né, allegedly. Mas ele é o protagonista que menos aparece na série. Uhum. Porque é muito alguma mais utilidade do... o filho chato dele ter morrido? Porque assim, no pra mim só ele ser viúvo já era drama bastante. Né? No foco dos personagens jovens, né? Uhum. Tem uma sequência de personagens jovens, que é o sobrinho dele, que eu acho o sobrinho dele um sabor, desde quando ele tava fazendo a gloriosa Academia de Vampiros, né? Que só eu Academia vi essa série. Das drags. Só eu vi essa série e eu achava ele um sabor lá. Acho ele um sabor aqui. Tem o menino lá, né, o lourinho, Lucas Russell, que também é outro sabor, que é muito estranho, porque ele tem o corpo muito trabalhado, assim, muito peludo, assim, muito pá. E aí tem esse romance juvenil que tem muito mais destaque. E aí Leoz perguntou se isso vai pra onde, né, o fato do filho dele ter morrido, né? Porque a gente descobre no segundo episódio que existe a possibilidade de um carro ter batido no carro do filho dele, assim como foi a Garota Roubada. Uhum. Né? E aí a gente ele descobre que é uma caminhonete que bateu no carro dele, no carro do filho dele, uma caminhonete azul. E aí no quarto episódio, lembra que eu falei lá, tem um twist no episódio 4. A gente descobre que quem supostamente estava dirigindo a caminhonete é o sobrinho dele. Oh! Né? E não foi quando o meu problema com o plot da morte do filho? Que eu acho que se a gente tivesse tido uma cena que a gente gostasse da relação dele com o filho, a gente sentiria mais. Como o filho é um grande cuzão. E só aparece em uma cena. É, e ele aparece assim e fala: eu vou pegar meu carro que meu tio deu, e tomara, eu queria que você tivesse morrido no lugar da mamãe. E aí sai e morre. Eu falei, e morre. Bom. Exatamente. E aí tem esse plot, só que quando a gente, né, descobre esse fato em questão. O Reed, né, que é o sobrinho dele, tá morando com o Stanton. Tá morando com o Stanton porque ele foi expulso de casa pelo pai. Porque o pai dele acha ele a vergonha da profissão. Porque ele... É nesse primeiro episódio que tem o negócio da Casa Assombrada, que ele pula. Sim, e... que eu acho maravilhoso que Josh Duhamel passa por eles na floresta, que eles fugiram da polícia, né, no meio da festa do Cânion. E aí ele passa, não dá carona pras crianças, fala, ai, babacas. E as crianças correm com a casa no meio do nada, né, no meio da chuva. E aí vem que os assoalhos estão soltos e ficam pulando. E tem uma cena, um efeito pavoroso, que o menino pula e você vê o CGizão descendo assim, pra afundar. Ai, gente. E aí o menino lá, o Reed, ficou contando pra cidade toda que ele tinha salvado o menino que quebrou a perna, né, e tal, não sei o quê, prenel. E aí, Josh Duhamel, lá no meio do bailão que tá tendo, o bailão de Mika Kelly, ele desfaz, ele fala que o cunhado vai lá contar vantagem, né? Ele fala, porra, teu filho é mó mentiroso, todo mundo sabe que ele não ajudou nada. Aí ele traz o filho, fala, conta aí. Aí o Josh Duhamel fala pra ele assim, fala a verdade. E aí ele fica decepcionado porque o filho mentiu, bota o filho pra fora de casa, o filho vai morar com o Josh Duhamel. Aí o Josh Duhamel, a princípio, fica, não queria, né? Mas aí depois ele começa a ficar se afeiçoando ao menino, porque lembra o filho dele, né? Ele acha na carteira do menino a foto dele com o primo falecido. Aí ele fica, né, todo mexido. Só que a gente não sabe como isso vai abalar quando ele descobrir que provavelmente ele foi o responsável pela morte do filho dele, né? Ah, mas foi sem querer querendo. A gente não sabe. Aí agora no episódio 7 tá tendo um furacão na cidade. Gente, do nada virou 9-1, né? Menina, eu sempre acho que quando tem um personagem da Mika Kelly, é sempre uma personagem que tá morrendo. Não sei por quê. Eu tenho a impressão que ela tá sempre doente, que ela sempre vai morrer. Acho que no Titãs lá, que ela era bombinha, que ela tava ruim, mal uma época. Aí eu fiquei com essa impressão dela. Não, mas aqui eu acho que a Mika Kelly tá boa. Mas é aquele negócio. Ela e o Josh Duhamel, apesar de serem os protagonistas da série, eles aparecem muito pouco perto da cena adolescente da série. Isso que eu achei estranho, que é uma série de velho. Beleza, Sweet Magnolias, Blood River também tem adolescente. Mas aí você vê que eles dão muito tempo de tela pros adolescentes. Tem muito tempo de tela. Mas não tem um desenvolvimento de que me parece são roteiristas que querem escrever algo pro adolescente. Parece tipo assim, estamos forçando porque alguém da produção mandou dar tempo de tela pra eles pra ver se tem audiência, mas a gente não sabe muito bem o que fazer. Não, eles têm muito tempo de tela, esse trisal do primo, com o menino lourinho, com a menina lourinha. Eles têm muito, muito tempo de tela em todos os episódios. E aí tem essa trama paralela, né, do menino, como é que é? Yance, né? Menino Yance lá, que é super suspeito e que a gente descobre... Tem uma reportagem, né, da Fazenda do Véio. Da Fazenda do Véio, que a gente descobre que, na verdade, ele é neto do Véio, né? Ele é neto do velho, tava preso na cadeia. Ele tava preso na cadeia. E aí ele faz um pacto com o irmão do Josh Duhamel. O irmão do Josh Duhamel tira ele da prisão. E ele vai fazer o velho assinar lá o papel de ceder as terras pra fazer o tal do aqueduto, né? Que esse é o grande mote da série, né? Que Josh Duhamel e o velho não querem assinar pra fazer o aqueduto lá de Austin, né? Esse é o grande mote da série. É tipo o plot da rodovia que vai derrubar a Goiabeira, né? Esse plot. Exatamente. O Pio Chico Bento. E aí o grande master plano do Yance com o irmão do Josh Duhamel é fazer o velho ser decretado como incapaz e ele poder tomar as decisões e assinar lá o papel. Só que ele não fala pro velho que é neto dele, né? A gente que descobre isso, que eles contam pra gente, né? Que ele é filho do homem do... Ele é neto do filho do véio, né? Porque o pai dele teve um caso e a mulher engravidou e o véio nunca quis saber de nada. Então o véio nem sabe que tem um neto, mas a gente sabe. E aí ele tá nesse plot, só que agora ele se apaixonou pela amiguinha lá da Mika Kelly e aí ele meio que tava desistindo do plano, né? Só que aí o irmão do Josh Duhamel falou: vai desistir do plano? Vou te ferrar, vou acabar com a tua vida. Ó, e vale dizer aqui que o nome do Josh Duhamel não é Stanton, é Staten. Staten. Staten Island. Staten Island. Eu sempre penso nisso quando falo, chamo o nome dele. Eu fico pensando, quem será que falou assim, quando criou um personagem, pensou... Ah, se eu botar o nome do personagem de Staten, deve ser sucesso demais, né? Eu não entendi nada, né? Staten Kirkland. Nome. Nossa, mas vale dizer que assim, em 2 minutos de série, eles já aproveitam o Josh do Ramel com o peitão no chuveiro, assim, foi gente. É o único que não tem peito peludo na série, né? É o Josh do Ramel. Gente, Josh do Ramel tem 52 anos e ele tá essa delícia. Melhor que nós, né? É. Mas aí não é muito difícil, né, amiga? E já se valoriza. Tá melhor que nós, não é melhor, não é diferente da gente, né? Não tá muito difícil. Mas aí eu vi o Glorioso até o episódio 7, né? Vou terminar amanhã. Claro. Eu terminei, já vim até aqui, né? Vai deixar passando, né? Igual a série do Jardineiro. Eu vou deixar passando mesmo. Pior que eu vou deixar passando mesmo, né? E... assim... vou dizer que eu tô amando a série? Não. Mas gostei mais do que eu vi só o primeiro episódio. Mas eu acho que a Netflix, por ser essa coisa do binge, eles apostam muito que você vai ver mais do que um episódio. Sim. E a gente viu uma porção de séries aqui essa semana que a gente não passou do primeiro episódio. Porque não entregaram nada no primeiro episódio. É que acaba sendo aquilo. Se não tiver mais nada, eles sabem que as pessoas estão ali e vão acabar vendo. Passar meu fim de semana e ver tudo, né? É. Entendeu? Acho que é muito confiar no poder do binge pra você... Você vai encarar o resto. Porque aí eu te falo, você compara com Ciaia, né? North of North. Que no primeiro episódio já te entrega tudo. Uhum. E que segue belíssimo depois. Não tem nem exatamente. Como. Exatamente. Então, eu acho que é confiar muito, assim. Mas eu vejo como uma série que vai ter uma duração muito longa, assim, como vai. O Virgin River. Eu acho que vai durar mas muito. Mas eu acho tempo. Que é aquilo que você falou, assim. Eu acho que se ela fosse essa novelinha, assim, mas ela tivesse um pouquinho... Eu nem falo de ação, cena de tiro, nem nada. Mas um pouquinho mais de tempero, sabe? Não fosse só essa palmolescência de romance, né? E vingança. É. Uhum. Porque, por exemplo, se o Yance que já chega pra essa coisa da vingança já, tipo, né, sei lá, tipo, armasse pra alguém, sabe? Fizesse umas coisas assim mais novelescas mesmo, eu ia achar mais interessante. Exato. Eu acho que ela é meio estranha, assim, no rumo que ela toma. Uhum. No ritmo. Mas é uma série que realmente não ofende, assim, entendeu? Não ofende e acho que tudo bem. Bem, eu entendo porque as pessoas gostaram dela. Principalmente porque ela é uma série muito simples, né? Uhum. Uma série muito simples, não tem nada demais, assim. Não que eu não goste de séries simples. As minhas séries favoritas são séries simples. Até porque eu sou uma pessoa simples. Ah, piada, pode ser assim. Eu sou uma pessoa simples, eu não gosto de série que é tipo Ruptura, que você tem que... Nossa, você é muito inteligente. Não, eu gosto de séries assim, simples, bobinhas, né? Mas demorou um pouco pra eu poder engrenar nesse grande hit aí, né? Mas faz parte. Vamos então agora pra encerrar o nosso podcast com o bloco Seu Pompeu. Olha aí. Né? O bloco Seu Pompeu, começando com o episódio mais recente de Grey's Anatomy, que pra Leózio, na verdade, não é o episódio mais recente, né? Porque ele deu um gap na mente dele. É porque eu fui dois. A gente deu um gap na mente de Leózio. E ele se perdeu aí nos rolês, né? Que ele voltou pro episódio que Owen, né, teve a razão sobre Ted, né? Sim, gente, como o Ted foi ridícula. Não, sobre Owen não tem nada a falar que você já não tenha dito, que realmente é, foi muito ridícula a Ted chegando lá, na boca do gol. Uhum. E falando, ah, mas não consegui, quero só você. Ele, ah, tudo bem, também quero só você, mas comi uma mulherzinha. E ela, que absurdo, não acredito. Ele, o cara também ia lá adivinhar, né? Você que deu a ideia, né? Exato. É. Eu achei o incertíssimo. Você que tava aí toda animada, porque tava doida pra dar um chups. Uhum. Tá com a boca na cara da Xerebeca. Aí vem com essa aí, metendo pra cima de mim. Eu, em cima de Moá. E aí eu falei pro Sasha, né? O plot de Simone não contar pra Bailey que aquele homem era chave de cadeia de cara foi de uma idiotice, falta de sentido. Sem assim, fim, né? Sem fim. O transtorno que ela podia ter evitado, né? Pois é, que você vê o Dr. Cobalto desconfiado desse homem, não era à toa, né? Uhum. Aí eu adoro isso. Ah, ele tem um track record perfeito, porque abandona a cirurgia quando tá muito complicado. Aí eu pensei, sim, ninguém que trabalhou com esse homem jamais falou disso. Eu também fiquei, ué. É. Não tem fofoca entre os médicos? Aparentemente não. Só na empresa que tem. Só Só a Simone que sabe como não presta. Achei um pouco, achei que eles se passaram muito nesse rolê. Uhum. Né? Mas o meu plot preferido, assim, que eu fiquei desesperado, foi do homem que tava com a perna pra amputar porque queria viajar, né? Ele falou, ah, não senti dor, a perna tava assim, mas eu tinha que viajar, tem que ir pra Praga amanhã, tem que ir pra não sei o que, tem que tal. E aí o... É o Link, não? Quem que tá cuidando dele? É o Link. É o Link? Link e... Mike Chang. Ele fala assim, querido, a gente vai ter que amputar a perna, eu acho. Aí ele fala assim, se não amputar, tem como dar o quê? Ah, tem como você sentir se aquilo ficar tantos meses numa cama e tal. Ah, não vai dar. Se amputar, demora quanto tempo eu poder viajar de novo? Uns meses também. Aí ele, é, então não vai estar dando. E aí você fica assim, gente, o que tá acontecendo? E aí vem a explicação maravilhosa que, ah, o homem tinha que honrar o irmão, né, que era muito viajante, morreu. Aí fica assim, ah, bacana, né? E a gente, entendi. Entendi, faz um. Era pescador de ilusões, né? É. Exatamente. Não, eu adoro que Mike Chang tirou uma grande lição disso aí, né, em relação à sua vida. Ele tá sempre assim, todo mundo se importa muito. Todo dia essa Mike Chang. Mike Chang é a pessoa que mais tá tirando lição de vida nesse último episódio de Grey's Anatomy, né? Porque no episódio passado foi a mesma coisa, né? Também tirou esse pois grande... É. Não, e a gente teve esse episódio, o evento aí, né, que chama Bush ou Windows. Grande homenagem a Mercedes. Mercedes! Sim. A Bush ou Windows of your car. Eu amo. Gente, quando eu vi o Ted de 90210, né? O homem da cara mais quadrada que existe no mundo. E herói de capa naquela janela, eu pensei que esse homem ia se enroscar no negócio, ia sair voando, ia se foder inteiro. Era, né? Ted, viado. É, o homem da janela? Uhum. Meu Deus, eu nunca reconheci o homem. O gay lá, né, no tio, não. Gente, nunca que reconheci. E aí a gente tem o plot que Ted tá lá de herói da criançada, né, limpando as coisas, tá no guindaste. Nem guindaste. Eu amo o plot que ele só limpa a janela uma vez no ano. Uhum, por isso que o Sr. Grey está esse grau de excelência, né? Por isso que tá com a Bailey tá com aquela mão, com aquele Covid eterno que ela não limpava. Que inferno. E aí, viado, esse homem acaba destruindo o vidro, pegando as crianças tudo, a mãe do menino. Eu fiquei, meu Deus. Ah, a mulher tava perfeitinha, né, menina? Aí, de repente, caiu um banco em cima dela, né? Ela ficou toda estrupiada, toda acabada. Assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, menino, as coisas de Grace me irritam, né? Mais que o normal. Fora tudo. Fora tudo. É esse plot de ter que ficar agradando criança birrenta. Ai, o menino me falaram que tem um herói, eu vou sair daqui se eu viro o dia quando tiver um herói. Ai, gente, não é possível. Aí você me coloca Ben Bailey e Helm com uma capa. Helm pra... que nunca aparece na série, quando aparece é pra isso. Viado, apareceu pra ser parceira de estudo de Ben, pelo amor de Deus. Alguém dá um plot decente pra essa mulher. Eu fiquei mesmerizado. Não, achei um saco. Mas o que eu achei bom, vou admitir, tosco, espero. É o casal Adelaide e... Ih, vindo aí, né? Marido gostei, de Maggie. Gostei, hein? Já começaram a falar de diferença de idade. Dr. Cobalto não gostou, não. Mas o problema gostou, dele. Não. Dr. Cobalto não aprovou, tanto que a primeira coisa que quando ele viu saiu nos dois do elevador, ele falou assim, então, menino, aonde se come não se caga. Por que esse homem marido de Maggie? Porra, ele comeu a vida inteira no hospital. Garoto, não fala isso. Ah, falando nisso, eu falei que a Alice Grey aparece em Ransom Canyon? Falou no grupo. No aparece. Aparece no episódio 4, Alice Grey. Olha aí. Aí eu penso assim, o Winston é um grande chato, sempre foi. Sim. Porém, tem o que mostrar em cenas de pegação, né? Sempre que ele tá ali com os braços pra jogo e tal, ele agrega. E a Adelaide tá aí, não queremos que volte pra Mike Chang e Mika foi embora, então vamos fazer esse casal sim. Apoio sim. É, exato. Eu tô cobrado assim, que eu não tenho nada dele contra, mas acho esquisito pra dizer o mínimo. Por causa da idade? Não, porque surgiu do nada. Ah, mas uhum, é Greta, também, né? Obrigado, Edu. Achei que você também dava com essa aberração da natureza. Surgiu do nada, Simone e Dr. Coxinha também estão aí casados. Não, é, viado, mas o grande plot é que o marido de Meg, ele tá. A cada episódio, ele tá arrastando asa pra uma mulher diferente. É sim. Ele tava até ontem com aquela mulher, com a mãe do menino lá. Exato, a mãe da paciente. Ele é o novo Owen, né? Cada não, ele tentou com a mãe do menino, ela falou, eu não nem em cima de você, não tá maluco. Aí deu em cima da doutora Dentuça lá, né? Nathalie Rodrigues. Uhum. Nathalie Morales, na verdade. É, mas ele tem uma ligação com Adelaide, que é ele pegou Nathalie Morales e Adelaide pegou a ex de Nathalie Morales. Entendi. Entendi. E aí, simplesmente surgiu do nada, só porque, ai, tenho medo de altura, ai, vou levar você no terraço. Ai, ah, ela... achei fofo. Ah, pelo amor de Deus. Ô, amigo, surgiu do nada por surgir do nada, eu acho que assim, a Amélia e o Dr. Chitão surgiu do nada e foi aquela grande bomba. A Amélia Lince surgiu do nada e foi bom. Mas era o Dr. Chitão, né, amigo? Ah, então, né? Mas era o Dr. Chitão, né? Achei fofos os dois. Eu acho que assim, a gente tá tão... na falta de casal bom, né? Porque Joe e Link, pelo amor de Deus, serve pra nada. Que isso, o Will e Ted, que nem apareceram nesse episódio, graças a Deus. Porra. Doutor Coxinho e Simone também, puta que me pariu. Exemplo de sexo ao vivo, né? Como diria... como diria a coisa, The Live. Que a gente ia ter esse grande evento, né? Que era a doutora Sidekick passou o episódio inteiro falando assim, então, vou trazer o Dr. Coxinha pra morar aqui de novo, né? Porque o Mike Chang botou um avulso aqui dentro de casa. Deixa os copos pela casa inteira. Então tenho todo o direito de trazer meu namoro pra morar aqui de novo, né? E aí o Mike Chang foi contra o episódio inteiro. Quando o Mike Chang falou assim, é, você tem razão. Acho que pode deixar. Não, e quando, aí... falaram no meio do episódio pra poder dar essa grande profundidade de Simone e Mike Chang, que ah, irmãos brigam mesmo. Sim, essa amizade, inferno. Né? Inferno. Essa amizade... essa amizade. E aí eu te pergunto o seguinte, temos esse plot da casa de Meredita, que, né, Meredita deixou com Mika, a Amélia deixou com o Dr. Coxinha, Maggie deixou com Simone. Beleza, façam os reparos e fiquem. Vão é ficando. Isso. Mika foi embora, Dr. Coxinha também, Mike Chang foi lá dormir uma noite. Nunca mais saiu. E aí Simone fala pra ele assim, você me avisa quando vier amigo seu, porque não sei o que, a casa também é minha. Não, a casa é só sua, meu anjo. Não é dele. Expulsa esse homem agora. Pelo amor de Deus, por que o Mike Chang tá aí? Mas, amigo, é igual o hospital, que a gente já não sabe mais quem é dono do hospital e quem não é. Não, mas assim, né? A casa, o mínimo, é você deixar as pessoas que foram colocadas pelas donas e não botar um estranho. E, tipo, esse amigo de Mike Chang que ele botou lá também, tem nada a ver, é só pro Simone se sentir não, não mal. Era nem, não era nem amigo, né, do Mike Chang. Ah. Era amigo do amigo de Mike Chang, né? Era, tipo, amigo da prima de não sei quem. Que não serviu pra nada, ele só fala, ah, vou pôr. Aí do nada, no final, ah, não vou pôr mais. Ah, foi só pra ela falar, ah, sabe como uma mulher se sente com um homem estranho em casa? Ele falou, não sei. Mas... não sou mulher, né? Não, claro, né? Não sei, não sou governo. Eu amo. Agora vou elogiar, foi a primeira e espero que a última vez que eu vou elogiar um plot do Dr. Coxinha. Achei muito bonitinho ele desistindo da cirurgia, que a menina, né, que a adolescente que tava lá. Preocupadíssima, né? Tendo que mexer nas pregas vaginais, né? Na vagina dela, preocupadíssima. Isso, e aí ele, né, abriu mão da cirurgia que ele ia ter e tal. E aí Caterina reconheceu o esforço de nosso guerreiro. E falou, deixou você ele foi acompanhar. Muito empático. É isso. E aí eu tenho a seguinte dúvida pra perguntar pra vocês. Bem, até um dia desse ele era interno junto com o Dr. Coxinha, a galera toda. Sim. E agora ele é mesmo nível de help, que é chefe dos residentes? É porque ele já tinha feito interno antes, né? Antes de... Sim, mas ele desistiu pra ser bombeiro, né? Ah, mas ele não volta, não perde, né? É igual na faculdade, quando tu troca, que tu pode manter os créditos que tu já fez. Eu achei que ele não tinha nem terminado o internato dele. Não, ele não terminou, mas ele continua. Ele entendi, foi... então ele é acima da turma dos jovens. Sim, acho porque os jovens, sim. eles estão indo ser internos do segundo ano agora. Uhum. E o Ben já é, tipo, terceiro, quarto ano já de interno, né? Não, mas o Ben já é residente. É aquela sempre discussão que a gente tem. É, na verdade são todos residentes, né? É. Não todos residentes. Só que residente de coisa. Uhum. De quarto, terceiro, quarto ano já. Porque eles são... Porque, tipo, Helm e Schmidt já estavam lá uma vida na série, né? É aquele negócio, vocês também não têm noção do tempo em Grey's Anatomy, porque já passou uns 40 anos nessa série, né? E Dr. Cobalt ainda tá vivo. Então... e não aposentou, né? Exatamente, se diz muito sobre essa série. Uma coisa que eu estranhei, que tipo assim, tinha uns episódios que o Dr. Cobato falou, olha, não vou mais operar, não tô em condições, né, tava fazendo um monte de merda. E agora ele tá operando, dando opinião, eu fiquei assim... Vitória do Ben, o Ben venceu. Entendi. Então, abraço, né, que deram nele. É, uma corrida do Cortina do Amor. Cortina do Amor. E Dr. Boca Murcha tava lá sozinho, né? Sem Meredita. Tava? Ou era no outro episódio que eu tô confundindo? Era no outro. Ah, era no outro. Era no outro, né? Não é nesse não, nesse nem apareceu. Nesse são só os protagonistas Bailey, Dr. Costinha, Catarina, né? Marido de Meg e Adelaide. Catarina que tá cada dia mais velha, bichinha. Ah, pobre, né, gente? E Catarina curou mesmo, né? Depois que Meredita fez aquela... Parou de avançar o tumor, né, menino? Parou de avançar, graças a Deus. Mas Meredita falou assim, nem era tumor, menina. Era só um negócio aqui. Ah, menina, eu acho que eles esqueceram mesmo. E aí, uma hora o tumor, daqui a pouco, quando eles lembrar, o tumor já tá lá tomando o corpo inteiro. É, tá fazendo até emoções, né, de novo. Que ódio. Aí, quando eles forem lembrar, o tumor já vai ter voltado, aí ela vai morrer. Ou não. Quando ela estiver cansada de fazer a série, ela morre. Exato. O que é assim como ela em Pompeu, ela também é produtora executiva, né, amigo? Então, acho difícil largar esse osso, né? Vai dizer, não trabalhei 20 anos para as pessoas ganhar meu dinheiro e eu não. É, não, e a Debbie Allen, ela dirige episódio e tal, né? Se o pessoal gravar áudio do Zap e apoia ratas. E tá bom demais, né? Tá bom demais, quem quiser, baixa que lute. Ai, ai, que a doutora Seu Pompeu, ela, né, luta pela coisa, pela direito dos ratos e também agride crianças, né? Que é o que aconteceu. Ai, que aí, ódio! Na nova remessa de Good American Family, né? Que tá chegando aí sua reta final, né? E aí a gente teve dois episódios com foco em Natália, né? Pela visão de Natália. Como é, a gente com a nova família de Natália. Que a bichinha sofreu com a desgraceira, né? E aí, agora no episódio 6, a gente viu aí surgindo os Antons, né? Que são golpistas da pior qualidade que entraram na vida de Natália, né? Inclusive, achei uma grande sacanagem, assim, né? Porque a Cynthia Anton é horrorosa. E aí, eles botaram a Christina Hendricks pra fazer ela na série, né? E a Christina Hendricks é bonita, né? Então, eu achei um pouco, assim. E aí, assim, eu queria te perguntar em relação a essa família na real life, porque, assim... Embora eles sejam questionáveis, né? Tipo, você vê que ela quer usar ali o dinheiro da Natália para fazer compras, ela tem umas crianças que ela vai... Acumuladora de criança, né? Sentimentos. Sim. Que ela tem umas que a família tá atrás. Mas, no geral, a abordagem da série me dá a entender que eles se importam com a Natália muito mais do que os Barnett jamais se importaram. Isso rolou na vida? Como é que no é? Documentário também dá a entender essa questão de que eles se importam com ela, mas que na verdade porque eles querem todos os benefícios que ela recebe, né? Uhum. E até então eles vivem uma vida de margarina, tanto que ela dá várias entrevistas junto com eles. No documentário, quando ela vai encontrar o Michael Barnett depois de muitos anos, é por intermédio deles. Ah, então ela tá com eles no documento, tipo assim, tá da família deles. Sim, na segunda temporada ela tá com eles e tal. Ela tá envolvida com a questão da igreja e tal. E aí a última cena da segunda temporada do documentário é a Cynthia Anton falando: ela é o diabo, ela faz coisas pra prejudicar a gente, não sei o que, nananã. E aí é toda uma crise que continua na terceira temporada do documentário, né? Até a gente descobrir que eles realmente desabusavam dela de várias formas, né? Não necessariamente física, como a Christine fazia, mas abusavam dela de outras formas, né? Mas a série não deve chegar nisso, né? Ah, eu acho que não. Acho que vai acabar antes. Porque vai acabar com ela falando sobre os três episódios. Eu achei que só faltava um. Eu acho que são 10. É, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Lembro que a gente tinha tido esse debate antes de acontecer. Não, são 8. São 8? Então acaba semana que vem já. É. Então, pode, não sei se vai ter uma segunda temporada, né? Uhum. Não sei. Mas aí, se tiver a segunda temporada, já vai ser sem o Pompeu. Sim. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante desse episódio agora é que, assim, no começo da série, né, a gente tinha. Eu, principalmente, tinha comentado bastante coisa que agora eu voltei atrás. Eu falei assim: ah, acho que a caracterização da Natália é muito exagerada, não precisava ter tanta doideira assim de cara, podia ser mais dúbio, podia ser mais sutil. Porém, vendo como eles fizeram essa virada, né, a partir do episódio 5 aí, pra mostrar o ponto de vista dela... É, porque eu acho que não tinha ficado claro pra gente que, tipo, esse começo a gente tava vendo tudo pela visão da Christine, né? Isso, porque por mais que a série comece com a Christine no futuro contando e tal, pra mim era, a gente está vendo o que aconteceu e pronto. Tipo, não, eu não tinha essa... Não achei que era, tipo, Menendez, né, que cada episódio vai contar um ponto de vista. E aí foi muito interessante ver, a partir do momento que a Natália ficou, né, a narrativa ficou dela, como a gente revê certas coisas do início da série. E assim, em todos os aspectos. Primeiro, a atuação da atriz com a Natália tá muito diferente, né? Tipo, tá realmente de uma criança meio perturbadinha, mas injustiçada em sua maior parte do tempo. E não tá aquele exagero dela ficar fazendo carão que a gente via sob a perspectiva. Se você reparar, até a prótese dentária dela mudou na versão. Sim, na versão é ela, dela. Eu acho que ela dá uma mudadinha no aparelho mesmo quando ela tá ali com a outra família. Mas aí você vê, né, tipo, tudo que era do começo ali, as meias dela com sangue, que supostamente a Christine achou porque ela tava menstruando, A gente vê que, na verdade, a Christine meio que, tipo, fez ela sangrar a força ali num dia com o tampão que ela levou. A família nova, o detetive, que aliás tá excelente, o do Larry Hill, né, como detetive que ajuda a Natália, falando que ela não menstrua até hoje, que ela tá com a família até hoje, ela não menstrua. E aí a gente vê que a meia ensanguentada, a única, aparentemente, que ela teve, foi porque a Christine mandou ela caminhar descalça. Descalça não, né? Só de meia, sem sapato, na rua. E aí você pensa, porra, quanta coisa que essa mulher não manipulou, né? Que é o de fato que a gente descobre nesses dois episódios, que eu achei muito forte, muito... Porque assim, não tem nenhum momento ela espancando a Natália diretamente, mas as cenas são sugestivas o bastante. Não, tanto que ela humilha essa menina, né, gente? E ela fica ali complexada, porque ela fica o tempo todo. Não, porque eu tenho 22 anos, eu só pareço uma criança. Eu tenho 22 anos, eu só pareço uma criança. Sim. E você vê o apego que ela ainda tem, né, por eles. Porque ali, naqueles primeiros episódios, a gente não vê apego nenhum da Natália com a Christine, por exemplo, né? Tem mais ali com o Palmolão e tal. E nesses episódios, já desde que a Natália fica sozinha no começo... A gente vê o tanto que ela venera a Christine. E ela se sente muito mal. E esse, porra. Então, na verdade, eu tava sendo enganado pela Christine e pelo Michael os 4 primeiros episódios, né? Sim, que ela era muito fascinada na Christine. Tanto que quando a Cynthia fala com ela, porque ela falava que você tinha interesse no seu pai. E aí a Natália fala, eca, gross. Que nojo, né? Que nojo, né? Nunca teve isso, nunca pensei isso. E aí eu repito, assim, um negócio que também a gente questionava do começo da atuação da atriz. Cara, eu acho que ela deu uma nuance pra Natália, né, nessa questão de, tipo, ela ser inocente, mas ela, tipo, as reações dela. Quando ela conhece a Cynthia, eu acho muito divertido, né, porque a Cynthia é essa menina essa mulher da periferia, muito, muito desbocada e não sei o quê. E Natália fica dizendo que ela tem 22 anos e ela, tem sim. E eu acho, chega a ser meio cômica a interação das duas, ao mesmo tempo. E é isso, acho que essa personagem também, a Cynthia, como está na série, né? Eu não sei como é na vida. Ela é muito interessante no sentido de que ela é legal com a Natália, ela está mostrando preocupação, mas ao mesmo tempo você tem uma tensão de tudo que ela está fazendo. Então, quando ela leva a Natália no médico e fala que é mãe dela, e tipo, a Natália acabou de ser levada para casa dela, já fica assim, sabe? Tipo, e aí quando fala não, que e vai ela transferir... Ela achando o cartão de benefício da Natália, ela fala, não, leva você pra fazer a compra e tal, não sei o quê. Aí, quando ela vê a compra dela lá, $250. Ela, então, menina, tu vai jantar lá em casa, acho que nada melhor do que você pagar a compra, né? Acho justo, fair enough. E aí, esse negócio de transferir o benefício pra eles, e a Natália fica, não, mas aí os Barnett vão saber. E você vê que ela tem um medo. Ela fica lembrando do que ela passou com a Christine toda hora. E é muito, acho muito bem feito como eles botam algumas ceninhas. E você vê só o pavor no rosto dela, assim. E aí a gente vai pra essa questão da redefinição da idade dela, né? Que eu já tinha visto um pouquinho como estava na vida, mas eu acho que a forma que a série botou foi muito boa, porque assim, né? Tipo, a gente tem um médico ali que foi meio comprado pelos Barnes. Na verdade, todo mundo foi comprado pelos Barnes, né? Sim. Você vê que o Michael tá lá abraçando o povo, o juiz super, super amigável com ele. E o mesmo o Brandon, que é o detetive, tendo, né, todo o caso certinho ali de como a Natália foi. Pô, ela foi internada no hospital psiquiátrico com um monte de adulto, perigoso. Ela não foi ouvida em momento nenhum. Eles pegaram um relatório médico de um médico só, porque depois a gente descobre que todos os outros onde eles tinham levado a Natália disseram que ela era criança. Inclusive, exatamente, uma das médicas fala que ela fez um relatório contestando tudo que eles alegavam. E ela jurando que a Natália tinha se salvado, né, disso. Tipo, ah, imagina se eu não tivesse feito nada. E aí o detetive fala assim, você não sabe, né? Que eles seguiram do mesmo jeito, independente do seu relatório. Não, a médica fica horrorizada. Pois é, porque assim, se você parar... Cara, é isso que eu acho foda, porque assim, eu tava comentando isso com o Henrique hoje, eu falei, todas essas coisas que aconteceram no caso dos Barnes, da Natália e tal, a gente se pergunta, porra, como que isso aconteceu? Como que um juiz deu essa sentença? E aí eu acho que essa série me lembrou uma coisa que eu já sabia da vida, que é porque a justiça é uma bosta. Ou, uhum, por ser comprado como... Você é que eu diga, né, amigo? Pois é. Ou por ser, tipo, um monte de gente que nem lê um processo direito, as merdas vão rolando e quando você vê pra desfazer é praticamente impossível. Porque é isso, você chega no segundo juiz, que a cena que me partiu o coração também, que a Natália chega lá com um textinho dela pronto pra se defender. Tadinha, e tal. Tadinha, gente. E no fim, né, quando o Michael fala um monte de bosta sobre ela e o médico também, ela diz que só tem uma piada pra contar e aí o juiz, tipo, foda-se pra ela, né, ele já tava nesse... E aí você fala, cara, esse juiz, ele nunca ia dar chance pra ela. Uhum. O Michael chega, tipo, todo reizão da galera já sabendo que ele ia ganhar. Esse médico cara de pau que chega falando, né, ah, eu era médico dos Barnett a vida inteira, cuidei muito de Natália, e Natália fala assim, eu só vi esse homem uma vez. E aí depois, quando o detetive vai atrás dele anos depois, ele tá todo desprezente, tipo, ah, não, mas eu só vi a Natália uma vez mesmo. Ele falou, ué, mas você falou que via sempre no julgamento. Aí ele começa a ficar preocupado, ah, eu vou me queimar por isso. Ele fala, bom, você vai começar passando o nome dos outros médicos, né? E eu achei interessante que o detetive fala assim, é isso, eu não sei se é a vida real também, né? Ele fala, eu no lugar dele não passaria o nome de um monte de gente que ele ia contradizer. Mas, o que, que a gente sabe da vida, né? Ele foi e passou. Exatamente. E aí, cara, eu achei muito... E é ao mesmo tempo que a gente tá vendo a Natália, né, nessa família que é esquisita, que tem um... pai pastor com um monte de criança e tal, a gente vê o tanto que os Barnett são... Primeiro, que o Michael, ele é realmente um grande bestão idiota. Nossa, ele é muito capacho da Christine. Nossa, e a Christine, ela é realmente... Que, tipo, a Amanda falou, né, no começo dos episódios, falou, ah, apesar de estar muito claro que a Christine é uma grande narcisista, a atuação da Ellen Pompeo podia estar melhor nesse aspecto. E de fato a atuação dela não melhorou muito, mas o tanto não. Que ela claramente, tipo, só quer realmente ser vista e enaltecida como essa super mãe, né, que fez tudo cuida, pelos, né, filhos, sendo que ela não faz, eu achei interessante. E você vê a bosta que o casamento deles, né, que o Michael ficava ali, ó, oh, ela não trouxe comigo, não sei o que, ah. Manda nem uma fotinha pra mim. É, só fracassou porque ela mandou um Photoshop pra ele errado, né? Exato. Agora, eu não entendi o conceito de dar like em foto que você recebeu de mensagem. Já ia ser estranho, amigo. Quando ele tá lá com o advogado que ele quer negar o pedido de readequação da idade da Natália, ele fala pro homem assim, vou pedir para minha esposa me mandar todos os documentos, mas ela é muito ruim com tecnologia. Pera aí que eu já explico pra ela. Aí ele fala assim, oi, amor, tudo bem? Seguinte, você vai tirar as fotos, e aí você vai selecionar as fotos, e aí você vai criar um álbum compartilhado comigo. Uhum. E eu fiquei assim, mas não é só mandar as fotos, meu anjo? Criar álbum compartilhado? Achei muito, muito difícil como ele quis fazer. Né? E aí ela vai e manda umas fotos sensuais em junto, e aí ele... É, não era pra mim, pra quem será? Maria Edita com a mão na chavástica, né, menino? Loucura. Menino. Photoshop sedutora muito, demais, né? Muito sedutora. E aí eu achei o auge, que tipo assim, quando ele briga com a Christine e separa e tal, é quando o detetive resolve tirar limpo. Eu achei a cena da entrevista com o detetive magnífica, né? Detetive um grande gostoso indo convencendo o Michael a confessar, né? Que ele sabia que a Natália era criança, falando assim, vai, me ajuda a arranjar alguma coisa contra a tua esposa. Né, a gente tem que dar a guarda dos seus filhos de volta pra você. Vamos mostrar que ela cometia abuso infantil. Se bem que a Natália era uma adulta, né? Aí ele fala assim: segundo a Christine, né? Ele fica assim, tananana. E aí, gente, pra mim o auge foi a cena que esse homem fala pra nova namorada dele, né? Que era a colega dele lá de trabalho da loja. Que ele contou pro detetive que Christine inventou o negócio da criança. E aí você vê a cara dessa mulher caindo, ela falou assim, mas você falou isso pra ele? Vai dar ruim pra você, você sabe, né? E ele, não, vai dar ruim só pra Christine, imagina. E ela fala assim, ô, gente, casei com um imbecil mesmo, mano, né? Tu é burro pra caralho. Burro pra caralho. Fala, tu pagou pra ser burro, né, Viando? Não, sendo pelo que antes, quando ele nega o pedido de readequação várias vezes, depois a família lá pede pra adotar a Natália como uma adulta com deficiência e tal. E aí ele fala, pô, vive nossa vida. E a Cristina fala assim, meu querido, você sabe o que é eles adotarem essa pessoa e já dizerem que a gente abandonou a criança na sequência, né? Porque eles vão mudar a idade dela de volta. Ai, mano, você é maluca? E aí eu amo... Será que eles pensaram nisso? Aí vai falar com outro advogado lá e fala, aham, isso mesmo. Aí eu amo ele dizendo pro advogado, falou, não, porque a minha mulher falou que ia ser assim. Aí ele fala, e tua mulher tava certíssima mesmo. Uhum. Ia ser desse jeito, meu anjo. Eu amo demais, gente, sinceramente. Mas agora eu fiquei, né, querendo saber o que vai acontecer, já que só falta um. Eu sei que faltavam mais três, né? Pois é, porque termina com a Natália pra dar uma grande entrevista também, que ela tá até com roupa de adulta, né? Tem essa reportagem no documentário, essa entrevista dela. E ela fala que é adulta ou não? Não, ela conta toda a história dela, né? Ah, tá, porque eu achei nada a ver. Tipo, ele chega no final e o cara fala... E aí, você é uma grande golpista, não sei o que, ou uma criança? E ela dá uma sorrisinha, assim, bem dúbio, né? Cara de demônio de June. De June. Que, aliás, ainda não apareceu a cara de demônio da June ainda nessa temporada de Handmaid. Ela tá guardando. Tá economizando pra caramba essa cara dela, né? A Pobre. Mas é isso, né, menina? Esse grande mousse aí. É isso, eu gostei bastante dessa segunda metade. Eu acho que não salva a primeira, mas dá um motivo pra primeira ser tão exagerada e tão... É... Uhum. Porque é isso, quando termina esse também, você vai vendo eles falando, ah, a gente tem que contar a história melhor que ela. E aí vai costurando eles falando o que aconteceu em cada ano, você vê, pô, realmente a metade da série que eu vi era essa costura deles, né? Tipo, sim, eu achei. Não era a realidade. E, né, por coincidência, toda a melhor parte da série tá quando a gente vê o ponto de vista da Natália. Não sei se talvez porque a gente acabe. Afeiçoando, né? Se afeiçoando a Natália, porque até então a gente tinha ela, como você disse, como um monstro, né? Como... Sim. É, e assim, se você pegar o começo da série também, por mais que sejam os Barnett tentando criar a versão deles, a gente não se importa com os Barnett. Nem um pouco. A gente tem medo da Natália, com o que ela tá fazendo, mas a gente fica pensando só, nossa, essa família também é um bando de gente bizarra. E aí eu acho que conforme a gente vai vendo realmente que a Natália... E como você falou, né? Não sei se na vida real Natália foi grande... Tipo assim, inventaram tudo sobre ela, que ela realmente não fez nada, não sei se é o caso. Mas na série ela passa isso de tipo, ah, realmente era uma criança perturbada por N motivos, mas que foi levada a uma situação limite de ter que viver sozinha, sabe, em situações precárias, porque esses pais... Porque isso, eles poderiam ter deixado ela ser adotada por outra família, como ela já tinha sido algumas vezes. Mas sim, eles fizeram questão de espezinhar ela com essa desculpa de, ah, não vou deixar ela dar golpe em outra pessoa, de inventar que a menina era uma adulta, de fazer um monte de coisa, pra ela ficar ali, provavelmente eles receberem um dinheiro também, né? Também. Eu acho que a série não deixou muito claro, porque assim, a série dá a entender que a partir do momento que eles perderam os benefícios dela, eles falaram de boa, eles só não queriam que ela fosse reajustada à idade, né? Sim, que eles tinham esse medo de voltar contra eles, na questão do abandono parental. Pois é. E aí, pô, eu acho que a partir do momento que a gente cria um vínculo emocional com alguém da série, faz toda a diferença. Sim. A gente só não imaginava que a gente ia criar um vínculo emocional com a Natália. Exato. E é isso, a melhor atriz do elenco de longe. Bom. Nossa, seu Pompeu tá muito ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, pode. Como pode seu Pompeu ser tão ruim assim, gente? Eu fico impressionado, de verdade. Ai, ai. Mas semana que vem, então, a gente conclui a saga épica de Natália, né? Sim, espero que a Amanda esteja aqui, né, pra celebrar. Também espero. Espero muito. Vamos, então, pra merchan e despedidas, então. Merchan e despedidas não, gente. Comentários. Né, já tava... Né, achei que ele ia pular os comentários. Do nada. Quando a gente tava até 3 horas da manhã gravando, não pulou. Agora vai pular. Vamos então para os comentários da última edição, né, que a gente falou aí de G20, de Black Mirrors, de Hex, muitas coisas legais. Começaram então com Levi Ventura, né, que falou, adorei o logado sem pauta, mas a gente teve pauta pra caramba, foi uma pautona inclusive. Poderia é porque virar. A gente começou a te enrolar uma hora, assim, sem parar. Mas quando vocês fazem isso? Vocês sempre me enrolam. Hoje a gente já fez. Vocês sempre me enrolam. Mas eu gosto de quando vocês me enrolam. A gente enrola você quando você começa a falar 38 séries que você assistiu. Poderia virar um especial, hein? Mas, amigo, se você deixar aqui, a gente fala, não necessariamente se não tiver série, a gente, ó, taca aço aqui. Tô super atrasado com Grace, mas sei que não posso deixar de acumular, porque... Mas sei que não posso deixar acumular muito, porque o sangue vai esfriar e não vou querer maratonar. E já cheguei até aqui, vou até o fim, né? Gostei do retorno de Rex, foi bem introdução da relação delas essa temporada, já elevando as expectativas pro que vem pela frente. Gostei dessa Ao Norte do Norte, vou atrás para assistir antes do último episódio. Também senti que as tecnologias eram bem semelhantes às já apresentadas nas temporadas anteriores. E os episódios, no caso do Black Mirror, né? E os episódios tinham maior foco na história dos personagens. Não gostei muito daquele episódio do aparelho de mudança da realidade. Todos os outros eu curti de alguma forma. Adorei o episódio longo. Bom na sua cara, né? Ai, ai. Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo: pessoal, episódio de 5 horas merece um bom comentário. Exatamente, nosso último programa teve 5 horas de duração. É isso, tá? Foram 5 horas e 6 minutos de duração, né? Mas de gravação foram 5 horas e 30 e 1, né? Quase 6. Exatamente. Gente, há muito tempo não via tanto da pauta. Black Mirror dando seus últimos respiros, mas achei uma temporada boa, diferente da última. Rex perfeita. O terceiro episódio em Vegas foi excelente. The Last of Us tô gostando bastante e está Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, que é o que eu queria, porque eu pulo todas as cenas no jogo e vou pra matança direto. O reality do milhão, gostei muito. Obrigado pela dica. Não vejo muito reality, mas esse eu gostei. E The Handmaid's Tale eu estou vendo no ódio mesmo, pra terminar de uma vez. Mas no mais, ótimo episódio. PS, terminei a primeira temporada de Desperate Housewives. Amo. Segue uma joia. Excelente episódio de 5 horas, pessoal. Assistirei Ao Norte do Norte, como sugerido no meu comentário do episódio passado. Menina, a gente nem fala do fim de Ao Norte do Norte. Vamos falar na próxima semana pra gente convencer a Mandy. A gente já põe pra ela ver essa semana. É isso. E semana que vem tem feriada pra ela ver. Bom. Olha aí. Próximo comentário de Henrique Simão, né? O primeiro comentário de Henrique Simão, que tem dois. Dizendo, meu Deus, 5 horas? Ainda estou na parte do Norte ao Norte. E passei aqui só para comentar que não é no Alasca, e sim no Ártico do Canadá. A série é canadense, sim, é da CBC, eu esqueci de comentar isso. E gravada numa cidade chamada Yakult, amo cidade Yakult. Volto depois quando terminar as 3 horas que faltam. Bum. Ele tava bem dedicado com essa questão. Porque eu até falei pra ele, mas eu jurava que no episódio do Pau de Morsa, eles falavam assim, que eles vão sortear de quem é a regra, eles falam. A regra do povo do Alasca, mas qual? Mas aí ele diz que não tem Alasca. É só realmente essa cidade do fictício de Ice Cove, que é realmente da galera inuit canadense. Ele falou, não tem sentido estar falando dos inuits canadenses e estar falando de Alasca. Ah, às vezes nunca se sabe, né? A migração tá aí pra isso. Claro. E o próximo comentário de Henrique Simão, né, dizendo, achei essa temporada de Black Mirror uma bomba do começo ao fim. Só salvo a versão que eu editei do episódio 3. 30 minutinhos ótimos. G20 Iconic, que era a continuação na COP30 no Brasil. Amo. Próximo comentário de Marcele Souza, né, dizendo: agora que vocês liberaram um episódio de 5 horas, quando for só de 4, a gente vai reclamar. Que pena, amor, né, menino? Que esse não vai ter nem 3 se bobear. Olha aí. Próximo comentário da Cris, dizendo: ainda não terminei o episódio, uma coisa que a gente ouviu bastante, né? Ainda não terminei o episódio, pois estou degustando calmamente essa delicinha de 5 horas. Obrigado por esse mimo, seus queridos. Edu, como você como é fã de Rex, já viu o stand-up da Rena que tem no Max? É simplesmente maravilhoso. Indico muito. Beijos para todos. Não vi, amiga. Vou ver nesse final de semana. Então, vou botar na minha listinha aqui pra assistir. No final de semana, que eu acho ela muito, muito boazuda. A Hannah Ann Bauer, acho ela maravilhosa. Próximo comentário de Wendell Jr., que tá lá no nosso grupo, né? Se você não faz parte, entre, tá aqui no link do podcast, entra no nosso grupo do Telegram. Mas não entra pra dar textão não, hein, gente? Você entra para. Participar. Entra para pra participar. Deixa as pessoas se manifestarem, censurando. Sem textão. Mas aqui é censura. Is it a democracy anymore? Absurdo. Wendell, ótimo cast, meninos e Amanda. Mas, gente, Amanda também é menina. Somos todas mulheres, né? É. Venho trazendo informações sobre a dúvida que o Léo teve na parte de Handmaid's Tale. A parte que eles duvidam se Gilead existiu e se era ruim é no epílogo do livro, que se passa 70 anos depois do final do livro, que é o mesmo da primeira temporada. Ah, e no próprio livro do Handmaid, né? No próprio livro do Handmaid. Eu achava que era no testamento. Não é. Que estão discutindo se as fitas que a June deixou, se é verdadeiro o relato que dela. Que é uma galera na universidade, verdade. Virou 13 porquês, deixou as fitas, bem-vindo à tua fita. É que eles falam que o livro de contar que é só a primeira temporada, é justamente essas fitas da June, tipo, discutidas, e por isso que, tanto que a gente fala, a primeira temporada não dá pra entender o tempo, né, porque tem umas cartas amareladas, mas ela acabou de chegar, e aí eles dão essa desculpa que é porque ela não é narradora confiável, né, porque as pessoas acharam as coisas fora de ordem. É, e dá pra fazer depois uma outra série, né? Com essa discussão das fitas. Ah, tá, mas não tô precisando, né? Não precisando nem dessa, né? É, tão precisando nem de Handmaid há uns anos. Próximo comentário de Sou Roberta. Mas gente, obrigado pelo esclarecimento, viu? Que é isso, o Wendell é maravilhoso. Exatamente, ele trouxe um negócio que é... Mas eu acho que a gente já comentou isso quando a gente falou, sei lá, da primeira temporada de Handmaid, mas também tem muito tempo, né? É assim, a gente sabia dessa informação, dessa info, né? Mas eu acho que em algum momento eu confundi com testemunhos e achei que era a continuação assim. O que é info? Menino, é um paradigma. Eu amo. Um paradigma? Sim, um pará. Um pará. Próxima vontade, sou Roberta dizendo, gente, episódio grande, a gente sabe que vocês desenharam as séries sem pressa e contaram muita história. Que história é essa, poxa? Ai, ninguém trabalhava no dia seguinte, né? Tava de boa. Graças a Deus. Graças a Deus. E contaram muita história absolutamente aleatória e igualmente deliciosas. Por isso, é tão bom. Esse episódio... É tão bom. Eu dei o gap pra você fazer, né? Que é pão, pão, pão, pão. Este episódio foi um creme em caixa alta. Creme brulee. O Zanon comentando dos gemidos no episódio de Black Mirror me fez gargalhar. E a conversa sobre o meio bicha, nossa, que palhaçada. Concordo com vocês, esse tipo de discussão só dá gás pro povo da direita falar mal das pautas verdadeiramente importantes. É isso mesmo, Robertinho. E Léo nem contou, em falar em meio bicha, Léo nem contou o plot, né, do Jungkook favelado. Poxa, que pena. Ah, de Garoto de Ipanema, né? Pesquisei aí no Twitter, Garoto de Ipanema. Vai ficar pau próxima, né? É a treta literária do momento. Depois que acabar todas as séries, a gente conta. Ah, deixa eu falar rapidinho, sabe? Deixa eu terminar os comentários, depois você conta. Aguardem, segura a audiência. É isso. Próximo comentário de Ana Paula Breu, que tá com a gente há muitos anos aqui, dizendo: fui representada em G20. Mulher negra com um problema no joelho e que precisa trabalhar. É isso. Eu amo. Ai, ai. Próximo tema, comentário de Thaís Garcês, dizendo: 5 horas de pura alegria. Edu, eu te venero por isso. Obrigado, amiga. Venério. Servindo bem para servir sempre. G20 é uma farofa maravilhosa. Viola Davis porradeira é minha religião. E vocês me arrancaram um sorriso sincero lendo meu comentário. Meu coração ficou quentinho. Beijos para todos. Beijo, Thaís. Beijo. Thaís, eu fiz tirado... tudo pra você gostar. Ah, não. Espero ter deixado mais uma vez seu coração quentinho, menos com essa paródia de Leosa agora no final. Próximo comentário de Marlon Lima. Já comentaram sobre The Pitch? Se não, ansioso pra vocês assistirem. Acho que não vai estar acontecendo, Marlon. Que assim. Vai tomar no cu, caralho. A série já começou, já acabou. Né? Foram 15 episódios, né? Já se passaram pelo menos umas 3 semanas que a série acabou. Eu acho que a possibilidade da gente assistir e comentar tá, assim, no, abaixo do nível do mar. Ah, eu acho sem chance. Eu acho, né? Mas confia, quando estrear a segunda temporada ano que vem, quem sabe? Quem sabe a gente passa batido de novo, hein? Confia, confia. Pra, enquanto a vida, há esperança, já dizia meu pastor. Gente, a gente tá naquela nova. Quando acabar todas as séries do mundo, a gente vai assistir. The Pit. Ó, oh, mas o Sassi dá essa de durão aqui, censura as pessoas, não sei o quê. Mas lá no grupo, quando o povo veio com a de The Pit, ele gravou um áudio todo fofo falando assim, gente, quem sabe na retrospectiva do fim do ano, foi assim? Na retrospectiva do fim do ano a gente comenta, e eu assisto a temporada inteira, porque eu acho que eu vou gostar, não sei que, todo. Mas gente, vocês inventando um plot. Aqui só tá fazendo tipo. Vocês inventando um plot, que é absurdo. Inventando. Vocês no grupo de Cidade Fofo, bane pessoas, que... Pior que banou mesmo. Eu sou contra você banir o garoto só porque ele foi lá explicar pra só gente. Só que ele foi contra você, é isso. Não foi contra mim, garoto. Foi contra você, sim. Não foi, você não. Para de inventar. Foi, sim. Ele foi, explicou sim. O lado dele. É, ele explicou o lado dele pro Leózio em particular. Sim, como você baniu ele, não deixou ele falar. Eu sou louco. É isso. Olha... Eduardo. Eu defendo ainda bem que a gente, ainda bem que a gente tem o Eduardo do nosso lado, né, Léo? Pois é. Olha. Eu defendo os meus amigos, é isso. Eu. Olha. Sai fora. Vocês querem que eu deixe humilhando as pessoas humilhando vocês? Eu deixo. Ele não tava humilhando. Deus, para de ser louco. Completamente drogado. Nossa, gente, a Heleninha ótima da atualidade. Próximo comentário de OEA. Na verdade, eu sou Wanda, porque é a minha versão da realidade. Próximo comentário de OEA dizendo: e vocês falando que Joe ia morrer na season finale, hein? Os Paulo Guedes das séries, deixa baixo. Preciso tirar do meu peito. Joel é farinha do mesmo saco que os vagalumes. Ele teve sorte que a vingança da Abby não imitou o que ele fez. Ela não fez uma chacina envolvendo a Ellie e a Dina. Como pode Isabela Boscovi chamar Abby de psicopata assassina de bebê e aplicar moralidade numa realidade de merda daquela? Ela vai saber quem é o assassino de bebê. Em 10 dias termino de ouvir o podcast. Até. Gente, eu adoro que os The Last of Us, eles entraram numa coisa de julgar quem é que não sei o que, igual a Joe, que não sei o que, blá blá blá. E eu, gente, sério que vocês estão preocupados com isso? Eu achei que vocês só estavam vendo zumbis. É pela primeira vez os gays foram contra Isabela Boscovi, né, menino? Ai, menino, é assim. A menina só tava vingando o pai dela, não era tudo isso. É. Calma. Pela primeira Isabela Boscovi também, vocês que fizeram essa Mona famosa. Vocês aí, criaram esse monstro, exatamente. É, aí tudo que comentar, eu quero saber a opinião dela. Gente, você não precisa saber a opinião dela. Mas Isabela Boscovi é esperta de fazer essas falas assim, né? Porque ela sabe claro, que é o bait dos trouxa, né? É isso. E as pessoas ficam esperando Isabela Boscovi pra validar a opinião dela. Gente, se vocês usarem a sua opinião, é tão boa quanto a dela. Ou a nossa. Posso, usa a nossa, é melhor que... Usar a nossa pra validar as coisas, ninguém usa, né? É. Pra me fazer famoso, me fazer ficar sem trabalhar e viver de... Falando da série, ninguém faz, né? Agora... É, eu, hein? Próximo comentário do filho da dona Vilma, né? Diogo Almeida. Né? Diogo! Vamos fazer um sarau, Diogo. Logado de 5 horas, só tenho a dizer gratidão e várias mãozinhas assim rezando. Esse episódio 2 de The Last of Us foi insano. Hip Joel, Hip Bob, também fui pego pelo spoiler, estou há uns 6 episódios atrasado, carinha triste. Ah, lembrei da legenda do Insanos, que era um S maiúsculo. Quando eu pensei no Insanos. Ai, ai. Beijo, Diogo! Diogo! Conta como foi a noite com a Aline, hein? A gente quer saber. Próximo comentário de Sofriris, né? O quê? Eu amo Sofriris, gente. Antes era Iris, agora Sofriris. Sofriris. Do nada. Dizendo que Páscoa maravilhosa, com 5 horinhas do melhor podcast. Ah, que bom, quero que você tenha gostado. É pra você ficar lá na porta da tumba de Jesus esperando ele voltar. O Leonardo ficou... impressionados. O Anon ficou impressionado, né? Porque a gente, essa semana, a gente entrou pela primeira vez, né? A gente tá na 14ª temporada do podcast. E a gente tá no Spotify desde sempre. Foi a primeira vez que a gente entrou no top, né? De podcasts do Spotify. A gente nunca tinha entrado. A gente sempre entra no da Apple, né? De episódios e de podcast sempre entra da Apple. Mas do Spotify a gente nunca tinha entrado. E a nessa gente é elitista, vez, né? Pode... Só pra quem tem o iPhone que escuta. Exato. Não, mas agora você pode botar os aplicativos tudo no celular do Android também, né, amiga? Não sabia. Até Apple TV agora tem no Android. Ah, é o Apple Podcast também? Sim, tem tudo no Android agora. Que bom. Moderno. E aí, pela primeira vez, a gente entrou no Spotify, né, menino? No top. A gente foi pra posição 19 dos podcasts de TV e filme no Spotify. Que isso, hein? Graças a esse podcast aí de 5 horas, vocês renderam um bloco pra gente bastante. Porra, gente, 5 horas. Vocês não têm o que fazer da vida de vocês, não? Não, eu acho que reforça o quanto as pessoas gostam da gente, né? Porque a gente já falou várias e várias vezes que os nossos podcasts que têm mais audiência são os que são os maiores, né? 4 horas, 4 horas e meia. É, mas vocês, podem prestigiar os menorzinhos também, que a gente precisa, né, dormir. Exato, a gente faz podcast de 2 horas, eles nunca não ouvem, né? Menino, a gente só tá aqui no acúmulo de função, não tá tendo tempo, principalmente dormir. O sindicato daqui a pouco vai reclamar. Vai bater aqui o sindicato dos podcasters. Mas vai bater na casa lá em Curicica, do Eduardo Sassi. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues dizendo: eu ainda não terminei o episódio todo. Porém, tenho que falar sobre quem tá reclamando do físico da Abby em The Last of Us. E quem tá reclamando é o mesmo pessoal que no jogo reclamava dela ser muito forte. Tô que nem a Mandy. Engole o choro e curte a jornada. Beijos a todos. Beijo, Vlad. Até semana que vem. Próximo comentário de Raíssa. Raíssa! Dizendo, ah, eu que cantar não posso, né? Mas eu não cantei. Entendi. Ele pegou o meme do... Como é? Do Paulo... Como é que é? Não era do Paulo alguma coisa? Paulo Cintura? Paulo Cintura, não era? Que falava Raíssa! E que aí tinha no Cacete Planeta, né? Que era o Raíssa! Porra, Eduardo, olha de onde você tirou isso. Porra, o Leonardo falou Alexia Deschamps hoje? Eu achei que o Raíssa ia cantar. Quer saber do que eu faço? Detalhes de macho. Não, deixa pra Glaucio. Raíssa falando. Eu amei do norte ao norte. Raíssa? A série é leve, mas muito respeitosa com a cultura e a protagonista é muito bonita. Chega de série de branco feio. Concorda, Amanda? Concordo. Se gente, posso falar uma coisa? Se tava na pauta essa da Norte do Norte, que eu não lembro disso. Era só ano passado. Ou melhor, tava, mas aí eu tirei. Aí o Leonardo viu, veio me falar. Eu falei, bota série, de volta. Mas eu tirei. Por isso que eu tô falando Norte do Norte. Falei, gente, eu mais não lembro de ter visto essa série. Ela Zana, tava. Te contar uma cena de Norte do Norte pra te convencer. Se Aya, né, que é nossa querida protagonista, ela tá se lançando na vida, ela decide ter uma noite de amor com um franco-canadense que está lá, um fotógrafo, né? Ele é fotógrafo, tá certo, né? Ele... Não, ele é... Ele faz umas coisas de arte. Também. Local. Artista. Ah, enfim, um bigodudo gostoso, né? Ele chega lá, de repente tá de tanguinha, assim, ele tipo enrola umas tangas da cultura local. Pensei que tava falando do Jay Ryan. Não, tô falando do... É o francês, né? É o francês. E aí ele tá lá de tanguinha todo assim, né? Ele já falou umas coisas meio estranhas, tipo, meio que objetificando ela pela cultura, e aí... Mas ela tá lá, né? Decidida. Aí tira a roupa e tal. De repente ele joga ela na cama e fala assim, uiva pra mim. Aí ela... Gente. Hã? Aí ele, uiva. Aí ela, hã? Aí ele, agora late. Gente. E aí a coitada fica lá tentando. Aí na hora que ela decide que não vai rolar, ela fala, ai, desculpa, acho que não e tal. Aí ela vê ele, barriga perfeita assim, né? Aí fala, vou passar a mão aqui rapidinho antes de ir embora. Aí ela fica alisando o peito dele, a barriga. É maravilhoso. Isa, não, uma série de episódios de 20 minutos, assim, você vai matar no velocidade. Vai falar do quê? É uma comunidade que não é no Alasca, né? Não, é no Ártico. Canadá. No Ártico, Canadá, Inuits. E aí tem essa moça que ela casou com o queridinho da cidade, teve uma filha e tal, só que ela tá querendo viver por si só, fazer algo da vida dela que não seja ser só a esposa do homem. E aí o homem é um grande cuzão, começa a destratar ela, e ela começa a se inserir mais na cultura da cidade. Lila tá, é tipo um Heart of Dixie da neve, sabe? Uma coisa bem cidade local. Adoro, Heart of Dixie on ice. Exato, e tem eventos, tem o jogo de beisebol do Pau de Mostra, que eles vão jogar. Tem toda a questão da estação de pesquisa que tá pra ir pra lá, que é do pai dela, que tá chegando. Ela tem essa coisa dela descobrir. A gente só não vai contar o negócio do primeiro episódio, porque eu tenho esperança de você ainda assistir e se surpreender. Vou sim. Assiste o primeiro, sério. Não precisa ver tudo, não. Vai curtir. Quantos anão pensa? Daniel Leite, né, falando aqui. Não pude acreditar quando fui escutar o podcast e pá na minha cara. 5 horas de conteúdo. E melhor ainda, assisti metade da pauta. Obrigado por esse presente de Páscoa. Beijos. Beijo, Dan. Toda semana aqui com a gente, graças a Deus. Próximo comentário de Seu Mara Trindade. Também tá com a gente aqui toda semana. Um grande cristal dizendo: o fandom do jogo de The Last of Us é muito chato. Ah, porque a Ellie é feia. Ah, porque a outra lá não é braçuda. Como se isso fizesse alguma diferença pra história. Eu adorei Ao Norte do Norte. E tava me pensando, tomara que o Logado tenha assistido pra falar da série. Porque esse é o tipo de série que a Netflix adora cancelar. Apesar de que a história terminou bem fechadinha. Mas adoraria acompanhar mais. A gente vai também ter. Quer que mais viaja. Eu já renovei. Amo, junto com a Heartstopper, né? Sim, mas no caso pra temporada mesmo. Amo. Próximo comentário de Mariana Simas, dizendo: Logado 5 horas, é tudo que eu necessito nesse domingo mais feriado. Vocês arrasam como sempre, beijão e vários corações. Beijo, Mari! Beijo. Beijo. Próximo comentário de Nicanor, que só deixou 3 corações roxos e uma flor. Eita. Uma rosa. Aquela rosa do respeito, hein? Né? A rosa do respeito, hein? Ele deixou. Uhum, tá, né? E três corações roxos. Gabi Fernandes aqui, ela comentou no dia que o podcast saiu, ela botou 5 horas, hein? Aí sim, hein? Ai, eu amo. Próximo comentário de Lin, né? Que não é da Quebrada, mas deve ser linda também. Dizendo: a vida presta. Muito obrigada pelo logadão de 5 horas. Que vocês nunca recuperem a noção do tempo. O problema é que a gente tem a noção, né? É. Que não tem Eduardo Sassi. Noção de tempo a gente tem, a gente não tem a noção geral. O pior é que eu tenho noção do tempo, sim, amiga. Tu não acha que eu fico olhando pro relógio, ou olhando pra esse computador aqui? Eu, hein? Eu só deixo o fluxo rolar, é isso. Vocês fazem o meu domingo infinitamente melhor. Não assisti nada da pauta, mas saí com duas indicações. Ao Norte do Norte. Viu? E Má Influência. E Edu, por favor, quero suas considerações finais sobre Pulso, vulga Pulse. Menino, tava vendo esse dia no meu continuar assistindo Pulso e falei, nossa. Eu conto semana que vem, Linho. Comprando semana que conta, vem. Você não contou dia. Tudo? Eu achei que você tinha terminado. Contou, não. Eu terminei, eu não contei, mas eu já terminei. Já tem umas 2 semanas que eu terminei Pulse. Né? Terminei o Pulse ainda Pulse. Próximo comentário de Erika Toreto dizendo: Feliz Páscoa, coração rosa e mãozinha fazendo coração. Beijo, Erika, linda. Estarei com a Erika esse sábado aí comemorando o aniversário dela, né? Sucesso demais. Amo. E último comentário de Neps dizendo: Adoro vocês, feliz Páscoa. A gente também adora você, Neps. Né? A gente adora todos vocês que comentaram, foram muitos comentários, graças a Deus. Comentários que cumpriram aí sua cota, né, do tamanho do podcast que foi semana passada. E realmente foi um podcastzão. E nem foi um podcast especial, né, amor? Isso foi só... É isso. Uhum. Melhor que a gente pode trazer pra vocês de entretenimento. E temos muito. Mas, Leózio Zanon, contem essa história aí do homem aí, do coreano. Contem pra gente poder ser a gente que trouxe audiência até agora, né? O que que rolou? Menino, o que é isso? Seguinte. O que se trata? Existe um livro que eu já tinha, eu falei pros anões, eu já tinha parado nesse livro porque eu achei a capa muito bonitinha, que chama Garoto de Ipanema. Aí fui ler o livro, mandei uns prints pros anões, falei assim, não fez muito meu estilo, né, a história é um cara do morro que fala um monte de gíria assim, papo, né, no meio da narração, assim, então ele narra a história dessa forma, e aí ele um dia sofre um acidente, vai parar no hospital e encontra um anjo em sua frente. E fala que é um anjo loiro, vestido de branco, com olhos azuis e sardas no rosto. E ele fala, que anjo é esse, hein? Quer dizer, não é querendo te desrespeitar, Senhor Jesus, mas esse teu anjo aqui é caprichado, papo reto. E aí o anjo se apresenta pra ele, é um médico. Ele é coreano, ele é um do grupo do BTS, tá com todo esse diabo assim, né? Não, ele não é na história, depois que a gente descobre que era uma fanfic, né, de K-pop. Eu amo que ele fala como a Camila do Big Brother, né, papo reto. Uhum. E aí ele fala assim, ó, Sassa, que médico bonito do cacete. E olha que eu nem gosto de homem, quer dizer, agora eu gosto. Gosto pra caralho. E aí ele começa a contar que os amigos são tudo viados, sempre pilhado pra ele pegar homem. E aí ele fala, pô, vai que eu não gosto e acabo chateando o cara, né? Só que, sei lá, esse doutor é bonito pra cacete. E eu acho que nunca vi alguém com essa beleza sem caô. Aí, enfim, eu falei pro Zanon, eu aguentei 2 capítulos, essa delícia, seguir a vida e tal. Que a capa é realmente muito bonita, né? Eu me enganaria também. É uma fofura. Eu vou mandar a capa pro Sassi ver depois. Você comprou aí, isso? Eu peguei grátis, tava grátis. Ah, tá. Aí, menino, passei, deixei esse livro no meu Kindle e a vida aconteceu. Sim. Aí, esses dias, eu vi uma editora se posicionando contra a xenofobia. E? Falou assim, nós somos, né, nossa editora surgiu de uma amizade, meninas do Nordeste, não sei o quê. Eu falei, será que o fã da Renata tá metido com essa história? Tu tá mentindo com o fã da Renata? Aí fui ver os comentários e tal. Descobri que a editora Yellow, que não é essa que eu vi o post originalmente, estava pra divulgar a versão física de Garoto de Ipanema. Tá. E aí eles fizeram todo um textão, falando que receberam diversas manifestações de leitores, que a editora Yellow, né, sempre quis cultivar um ambiente de respeito entre autores, não apoia a xenofobia e tal, tal, tal. Depois de todo esse texto, eles falam assim, sobre a obra Garoto de Ipanema, esclarecemos que está em fase de pré-venda, com a produção já em andamento. Investimos recursos significativos em etapas como revisão, diagramação, produção gráfica, impressão, produção de prints. Isso significa que há compromissos firmados não apenas com a autora, mas também com fornecedores parceiros e principalmente com os leitores. O que eles disseram é, estamos com, né, muito com pena que isso aconteceu, porém já gastamos dinheiro, não vamos interromper nada. Sim. Aí eu falei, bom, a próxima fase é ir atrás da autora, né? A autora se chama Manu Verso. Manu Verso, eu amo. Manu Verso fez um grande sessão genérico, peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos, fiz esse tweet em um momento de raiva, os tweets são antigos de uma conta pessoal que eu usava para descontar frustrações, porque nunca quis atingir ninguém diretamente. Aí eu vou te mostrar os tweets depois. Ela fez uma conta com o nome dela, que ela ficava falando mal da editora e das autoras e de todo mundo. Gente! E aí ela fez toda essa questão e tá falando, ainda não achei a fofoca inteira. Aí de repente achei uma thread que as pessoas fizeram exposer. O nome dela é Manu. Eu não vou falar o nome dela, né? Gavassi. Aí, menino, o povo começa a thread falando assim, no mínimo irônico postar isso e logo em seguida lançar mais 2 livros com a editora. Aí tem o tweet, né, fake dela aqui, que é Manu, que ela fala assim, se eu fosse fazer um exposed dessa editorinha Yellow aí, mas enfim, vou ficar quieta. Pensar que podia ter lançado o Garoto de Ipanema com tantas outras editoras melhores, o que não é difícil de encontrar. Depois, não sei porque a Yellow faz vários posts sobre nostalgia e ODDC e nenhum sobre Garoto de Ipanema desde o anúncio. Vontade de meter o pé dessa editora na moral. Daqui a pouco ela começou a falar de outras autoras. Tenho vontade de dar uma rasteira em todo mundo que fala que Zona de Perigo é melhor que Garoto de Ipanema. Quando eu corri para que a autora de Zona de Perigo pudesse andar. Aí, segundo as pessoas, Zona de Perigo... Aquela música do Léo Santana, né? Segundo a opinião pública, Zona de Perigo é uma fanfic. Aí você já vai descobrir, vou entrar no parte de fanfic. Que saiu antes de GDI, né, Garoto de Ipanema. E essa garota tá dizendo que ela que inspirou. Daqui a pouco, uma pessoa comentou assim, eu tô fazendo uma parecida, botou várias aspas, com o Garoto de Ipanema. Aí, entre parênteses, ela põe, a única coisa parecida é a forma de escrever, de ser o ponto de vista da personagem e não alguém narrando. E também de ter conversas de WhatsApp no meio da fic. Ou seja... Descobriu a primeira pessoa. Primeira pessoa e mensagens de texto, né? Aí a garota põe uma conversa dela aqui dizendo: tô exaltada. Não me pediu nada, moleque, tô puta. Por que fazer isso, sabe? Cria uma própria, já tem GDI. Quer fazer uma parecida pra quê? Não aguento mais, fique parecida. AU parecida, não sei o que é AU. Todo mundo copia GDI nessa porra. Tchitch. Aí depois ela fala mal de mais um monte de autora. Aí, menino, foi o auge que alguém postou a seguinte post. Tem uma foto do Jungkook? Jungkook. Jungkook. E aí tem uma foto dele com a camisa do Flamengo. E tá escrito assim: coração vagabundo. Onde Jungkook, um jovem que veio da favela e flamenguista, um dia após um plantão cansativo, sente uma atração, nananã, e vem. Aí Manu fala: povo não tem criatividade mesmo, né? Depois que GD irritou, tudo, todo AU é assim. AU, eu continuo sem saber o que é, mas enfim. Austrália. É. Eu mandei isso pro Zanon, falei assim: bom, as pessoas ainda entendem o que é fanfic? Porque acho pra mim, você acho que não, acho que esqueceram. Porque você usar o Jungkook como avatar de uma história, tipo, a gente pensa em atores também pra fazer nossa história, né, Short? Porque você usar o Jungkook, botar num contexto totalmente diferente do que é a vida do Jungkook, pra mim não tem nada de fanfic. Não mesmo. Se você fanfic quisesse. É você que pegar um personagem, uma pessoa real, e fazer uma história de fanfic. É, se ela pegasse o Jungkook mesmo, cantor, que acontecesse alguma coisa, aí seria uma fanfic. Exato. Mas ele tá sendo a inspiração da cara do personagem dela, que eu e o Léo compartilhamos da mesma, né? É, e assim, o que eu tinha pegado desse mercado de fanfics novas até então era assim: ah, a pessoa fez uma fanfic de idols, então são cantores, não sei o quê, e aí de repente ela decidiu lançar um livro, ela mudou os nomes, fez um outro contexto, fingiu que não é fanfic, beleza. Só que Garoto de Ipanema já era uma fanfic distorcida, assim como todas as outras que copiaram, né, segundo a garota. E aí ela primeiro botou o Jungkook, depois ela botou um cara qualquer, um outro avatar, e ela fez um livro e ela chama de fic, ainda até hoje. E ela escreveu isso quando tinha 17 anos, né? É, aí ela tem um tweet aqui que ela fala: aí eu vejo a pessoa falando que sou uma atora medíocre, blá blá blá, entro no perfil e é uma fubanga adulta. Que escreve no Notas do PLLT, não sei do que é, e não passa de uma insegura com inveja de uma menina de 17 anos que já faz sucesso no mundo literário. Mas vai ter que me aguentar fazendo mais sucesso que ela, 17. Mas aí você para e pensa, né? A culpa da editora também, que tá contratando gente de 17 anos, que é um negócio horroroso, que o texto é péssimo, e tá enaltecendo isso, né? E aí depois ela tava exigindo respeito das pessoas e tal. Aí teve um comentário que a pessoa botou assim: pessoal, o que vocês associam a mim? Aí Manu respondeu: uma piranha mal comida. Meu Deus! Aí ela tem mais uns desabafos e tem o fim, a grande xenofobia dela, que foi: garota burra do cacete. Tinha que ser cearense, FDP. Eita, corre aqui, Renata! E aí foi isso que pegou contra Manu e GDI. E aí a nação Twitter tá dividida entre: enfim, posso falar mal de GDI, que sempre achei uma bosta básica, não sei o que, pior fique. E pessoas dizendo: ai, amo GDI, não acredito que a autora fez isso. E aí eu fiquei realmente impactado com tudo isso, porque eu falei: Zanon, a gente tá aqui. O Zanon falou isso, na verdade, né? Falou: porra, eu tô aqui escrevendo, achando uma frase ruim, parando, sofrendo por isso. Eu falei: a gente podia só estar irritando desde os 17 anos com nossos fic, que de fic não tem nada, e a gente fica se cobrando. Exatamente. Então, assim, né? Mais GDI e menos Sonatina em entretempos. Quê? Quê? Do nada, né? E aí, agora que eu tô escrevendo. Mas de verdade, eu lanço pros nossos ouvintes mais jovens que tem aí, né? A galera de Alice pra cima. Gente, vocês consideram fic o quê? Né? Porque eu sei que até o Big Brother usa fic errado hoje em dia, mas é isso, gente. Fic é pegar um contexto que já existe e fazer, tipo, ah, vou fazer a continuação de Heartstopper da minha cabeça, ok. Agora, porra, vou pegar o Kit Kono e falar que ele é um motoqueiro da ZL de São Paulo. Isso não é fic, isso é só você estar usando a cara do Kit Kono pra divulgar uma história original. É isso. E aí, aparentemente, essa menina, ela botou na cabeça que tudo que tem favela e Flamengo envolvido é cópia de GDI. Ah, pronto, porque ninguém nunca usou o Flamengo em nada, né? Exato, ninguém nunca pensou no Jungkook flamenguista. Exato, ninguém conhece o Flamengo, inclusive, só ela. Eu desejo toda a sorte pra Manu aí, né? Que... toda sorte pra Jungkook, né? Que tá aí nesse embate, né? Eu fiquei pensando, por que que a outra editora que eu vi, que não tinha nada a ver com o Manu, nem com o Jungkook flamenguista, tava se posicionando contra a xenofobia? Só pro... Eu fiquei muito confuso. Mas assim, claro, né? Bom se posicionar mesmo, mas assim, eu não entendi. Porque eu falei pro Zanão, quando eu vi o post, eu achei que ela era editorializada mesmo, mas não. Então, eu também não, é que você me mandou. Aí depois que eu entendi que era Yellow. Pois é. E aí a Yellow foi lá, falou, já gastei, sinto muito, preciso vender. É, pior que abraço, ele tá comprando. Abraço a todos, né? Exato. Pior que tá comprando, tipo você, Leonardo. Não, eu peguei de graça, já te falei. Não, e a capa é uma graça, deixa eu mandar a capa do Sassi pra ele ver antes da gente encerrar esse programa. É bonita mesmo. 5 horas. Eu falei, nossa, é uma capa que eu super investiria. E não tem o Jungkook nem a camisa do Flamengo. Falar em capa, só de pensar que vou ter que mandar fazer uma capa e gastar. Faz sem capa, amiga. Revoluciona. Faz um pelo, né? Faz uma montagem com o Jungkook. Revoluciona, amigo, o livro sem capa, que já começa com as letras já escritas. Livro no pelo. Você vai botar lá em cima. Você vai botar lá em cima. Sonatina e já começou. Plau. Te mandei aí, Sassi, a capa de GDI, pra você ver como é foto. Ah, bonitinha. Né? Bonitinha. Umas costas largas do Jungkook, né? Exato. E não parece asiático, não, Jungkook, gente. Não, eu acho que ela só começou fazendo que era o Jungkook e depois ela mudou a física. Personagem. Asian, other Asian, né? Ela fez, na verdade, o Occidental Face, né? Que? Occidental Washing. É, o Wash Face. O quê? Né? O apagamento do homem asiático. É isso. Tirou o Jungkook, deixando apenas o não Jungkook. Jungkook, exatamente. Só que eu posso dizer pra vocês, que loucura. É, querida! É, legal. É, eu tenho que dizer, menino, que provavelmente com esse podcast aqui de hoje, a gente vai bater aí a barreira de 300 mil downloads desse belíssimo podcast. Eita! Né? Provavelmente com esse episódio aí a gente atingiu essa barca incrível de 300 mil, né? Que é muito trabalho, né? A gente sabe que tem podcast que faz 1 milhão por episódio, mas nós somos pequenos, né? Então, sucesso demais. Vamos para merchandising e despedidas agora, então? Vamos! É, começando com você, Márcio Zanon, que é nosso youtuber agora, né? Ah, isso, né, gente? Me sigam lá, agora eu posso falar que tem outras coisas pra seguir, né? YouTube, 7x, eu tô lá fazendo meu diário de escrita no YouTube, aí tô postando... Essa semana eu consegui postar 2 vídeos, ó, e eu tô escrevendo. Oh, eu achei que você lacrou com 2 vídeos. Não, ainda tem que ver o seu vídeo do diário mesmo, mas assim... E eu ainda tô fazendo shorts dos vídeos, eu tô me sentindo muito mais. E eu fico pensando, eu não gravo um vídeo, né, que eu gravei o vídeo falando de handmade, né, e foi isso. Beijo. É isso, também, eu tô, né? Há 5 anos dizendo que vou fazer o trajeto escrito em vídeos, eu não veio e mostrou que, né, andou para que eu pudesse... Mas então, correr. Agora eu não tenho mais nada. Eu tenho assim, o próximo vídeo tá gravado, mas eu nem comecei a editar, tá no celular, e eu nem comecei ontem, eu fiquei escrevendo. Escrevi metade do capítulo e não gravei absolutamente nada. Eu me dei uma empolgada. Você focou no que importa, né, amigo? Ah, não, acho que você tem que deixar a escrita fluir mesmo, depois você se preocupa com o conteúdo. É. Não, mas tá indo. Depois é isso, você finge, gente, que tá escrevendo. Isso. No vídeo. É, mas é isso, gente. Me segue lá. Fez até bolo no vídeo, né, amiga? Eita, não, bateu bolo. Bati bolo. E eu ainda fiz um bait na capa, né? Bati bolo. E no vídeo que eu tenho aqui, que vai ser a próxima semana, eu fiz um outro bolo, porque foi em uma semana diferente um pro outro, né? A pessoa vai achar, gente, que eu almoço e junto o bolo. Você tá fazendo valer sua promessa de cenas gráficas, né? Eu deixei um comentário lá pra você, falando que você é a nossa Maria da Paz Literária. Não, vou ter que inventar uma outra receita domingo agora pra fazer. Acho, amiga. Acho um conceito diferente, que você escreve enquanto bate bolo. Bolos e livros, né? Bolos. É. Por que você não inclui no segundo livro sonatino o Jungkook flamenguista? Ah, tá. Pensei que era incluir no segundo livro batendo bolo. Personagem batendo bolo. Isso aí vai ter. Com certeza, né? Baixaria, meu povo. Spoiler, já no primeiro capítulo já tem. pregação. Batida de bolo? Olha aí. Batendo bolo um pro outro, se for, né? Claro. O nosso personagem Fave aí, o sexual da nação, com certeza vai bater bolo pra muita gente. Quem? Menino Caio. Caio? Como que é o nome? Ah, dele? Caio. Você falou Fábio, foi Fábio que é. Não, Fábio? Fave, de favorito. É, Fave é uma abreviação de favorito. Tipo índio. Não acredito. Tipo é porque pra mim é Fave. Ah, não, mas é que Fave é brasileiro, né? Não é, pra mim é Fave. Fave é de favorite. Favorite. Fave é tipo favorita de Ford. Ah, tá. Aí pra mim essa era Maeve. Também. Ai, que inferno. Meia-noite e meia, gente. Vamos. Ah, a culpa é de vocês tá mesmo dessa vez. Não vai nem dizer que a culpa é minha. Tá devagando. Pressa? Devagando pra caramba. É isso, gente. Continua comentando lá, dando curtidas. Muito obrigado. Sim. Amo vocês. E você, Leozinho? O que temos aí a caminho? Menino, Sede, saiu aí a segunda parte do Bode Cantor, né? Um episódio masculino, para as pessoas curtirem. E teremos em breve, já que Sassi fica banindo as pessoas que querem discutir o assunto no grupo, a gente vai ter um podcast, eu e Cisne, debatendo se é possível, né, passar pano pra J.K. Rowling. Mentira, né? Essa questão aí tá... Você ia fazer isso e vai assistir a peça. Você não tem vergonha, eu sou sua cara. Ah, eu sou uma pessoa complexa, amigo. Eu falo, né, das complexidades do eu mundo. Eu sou uma pessoa complexa, muito bom. Não, a gente vai falar de acordo com um caso que a gente recebeu e da situação, né, que acabou eu descobrindo um pouco mais quando... Mas vai quando ser só garoto... assistir, a gente não vai nem poder ouvir. Não, você pode ouvir depois que sair. Ué, você quer ir lá pra falar mal das pessoas? Agora eu não quero. E que é isso? Falar mal das pessoas, falar mal de ninguém. Ué, você censurou o ouvinte? Eu não censurei o ouvinte, eu defendi meu amigo, é diferente. Eu não defendi meu amigo, não. Você nem falou meu nome. É. Mas foi a única pessoa que assistia as coisas. Não, foi você que deu notícia da série, não era aí. Notícia da série eu tenho que dar, porque aqui é um programa informativo. A gente vai explicar a situação toda, a gente não está entendendo nada, né, sobre o que Jair K. Rowling tem aprontado no mundo e, né, por que está cada vez mais difícil ver Harry Potter criança amaldiçoada sem sentido na consciência. Jogar Hogwarts Legacy, né? Exato. Tá, a Amanda disse que vai boicotar de K. Rowling depois vai que ser. Fechar Hogwarts Legacy. Nossa. Ai, ai. A gente aqui fazendo troça com assunto sério. Não sério vai ser sério, gente, eu prometo. Tá. Ah, não, com o Sidney com certeza vai ser sério. É, eu quero que essa pessoa. É por isso que é com o Sidney, né? Se fosse com a Amanda, com os anões com você, ia ser mas, logado. Gente, eu não tô fazendo nada. Eu mesmo. Eu não tô fazendo nada. Eu sou a pessoa que menos consome conteúdo de Jair, porque não jogo jogo, não vejo peça. Eu tô mais tá falando que a gente não é sério. Não vou no parque. E ele que fica fazendo musiquinha no meio das coisas, das fotos. Só trago outros. Notícias. Eu? Faço música. Uhum. Sou compositor, né? Falar nisso, os seus fãs estão pedindo pra você disponibilizar nas plataformas digitais o hit de Amanda, a menina livre da cidade. Já tá lá no seu vídeo. Não, as pessoas querem ouvir no Spotify, não querem ouvir. Ah, no... vou sim. Vou querer monetizar no Spotify uma música de IA. Aí é demais. As pessoas querem ouvir no Spotify. As pessoas estavam falando que queriam ouvir no Spotify. E, gente, YouTube Music. Botar tá na playlist quando estiverem indo pro trabalho. É, não vai estar rolando, não. Menino, mas você sabia que um dia desse eu ouvi uma música do Suno nas minhas descobertas da semana? Fiquei chocado. Olha aí. Que aparentemente o Suno agora vem. Tipo assim, quando você paga o premium dele, você pode usar comercialmente a música. Eu tava lá ouvindo minhas descobertas e de repente veio uma música com todo o padrão Suno, que eu conheço, né? Uhum. E aí eu falei, gente, o que que é isso? Aí eu descobri que existe um negócio chamado Tunes of the World, Tunes não sei o que já tem vários CDs lançados só de IA. Eu falei, meu Deus. Amiga, se o SBT tá usando música feita pela IA, por que você não pode? Eu já ouvi no Sans Club, não foi no Sans Club, não vou falar. Enfim, eu ouvi em algum supermercado as pessoas usando música de IA, de jingle. O Rodrigo apresentador usou, né? Ana Maria Braga. É verdade. O Rodrigo apresentador usou. Bom, você vê, eu criei essa tendência aí, né, gente? Acho que eu vou usar pra fazer a abertura de Sonatina, que... É que você não acho. Faz um clipe? Você pega umas cenas do Jungkook dançando e aí você faz uma música e fala que é os personagens de Sonatina, que é Vlad. Amo. Eu amo. Ai, ai. Mas então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on